tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sácia e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ela, Mandy Aguiar. Uma vez mentirosos, sempre mentirosos. Amor! Hoje eu quero saber quem é que vai falar a verdade sobre essa série aqui. A verdade. Não é o que a hype está aí na internet falando. A verdade. Polêmica. Mamilos, né, menino? Que loucura. E também temos ele, Léo Oliveira. Got a secret, can you keep it? Now this one will take. É, gente, a nação mentirosa está aí. Eu consegui, todo mundo falou, não vou ver, não sei o que. Quando eu vi, tava todo mundo seguindo os cachorros até o quartinho. Eu fui o único que falei que ia ver. O embaixador de mentirosos no Brasil, né? É, a editora já pode me pagar uma graninha aí, né? Divulguei o livro. Chorei, vocês viram? Eu estava chorando? Ai, que ódio. Não. Que ódio daquele viado. Vou mandar pra mano enquanto a gente. Tá. Que ódio daquele viado, cara. Eu e Zanon, a gente sempre fala dele. Né? Não, não, é o viado Aline Diniz, ele. Meu Deus, o que esperar? Chora por qualquer coisa. Inclusive, a Aline Diniz falou que chorou muito vendo o filme do Superman, né? E aí, ah, era história. Era só de meia hora só que teve? Não, mas quem foi entrevistar eles depois viu o filme todo. A Cati já viu o filme do Superman. Não, tá. Né? A Cati já viu. E aí ela falou que chorou. Ah, vá se tratar, né, gente? Fazer uma terapia que é bom. Mas. Também temos ele, Marçano. É você quem eu vejo, sempre o que eu bebo. O meu Guaraná, meu pequeno Guaraná. Minha alma soa, faz o corpo esquenta. O meu Guaraná, meu pequeno Guaraná. O que tá acontecendo? Meu Deus. É o novo hit do K-pop da geração que tá tendo agora por causa da Netflix. Ai, vocês são jovens, né? Que nem eu. O que tá acontecendo, meu Deus? Eu não sou jovem mesmo. Novo hit, né? É Meu Pequeno Guaraná. O que tá acontecendo? Não faz nem sentido, mas tá bom. Mas amiga, é em português, o K-pop? Não, é que no filme lá. Depois eu explico pra vocês. Tá. As você vai deixar eu falar desse filme. Não vale? Vou deixar. Na hora que eu vou comer minha pipoca. Tá confirmado. E eu quero aproveitar aqui pra dedicar esse programa especial para a mãe de Márcio Zanon, Dona Paola, que está fazendo aniversário hoje, no dia que estamos gravando. Bom dia. Happy birthday, Dona Paola. Parabéns, Dona Paola. Você sabe que minha mãe está fazendo agora, no dia do aniversário dela? Tirando um cochilo 9 horas da noite. Nunca errou, nunca errou. Daqui a pouco ela acorda, come um negocinho, deita. É um cochilo às 9 da noite. Nunca um cochilo, uma coisa, né? Perfeitinha, gente, perfeitinha demais. Obrigado. Dona Paola, gente. Sabe viver, né? Essa sabe. Sabe. Então é isso. Se eu fosse Dona Paola, eu não teria um minuto de descanso. Minha diva pop, né? Ah, ai, meu Deus. Então, né, menino? Mandar esse grande salve aí, grande beijo. Muitas felicidades pra Dona Paola, que nos trouxe Márcio Zanon, né, menino? Isso. Graças aí. A ela. Nós somos sagrada, né? Que nasceu eu. Exatamente. Fomos presenteados com esse grande, maravilhoso, gostoso, saboroso Márcio Zanon. The Chosen Gay, né? Exatamente. Beijinho. né? Mas Dona sobre Paola, nossa mais... Maria, né? Nossa padroeira. Eu amo. Maria, viu? Ah, é? Maria Paola, o nome dela. Olha aí. Gente, que delícia. Puxava que era dona. Esses traiçoeiros. Ah, que ódio. Odeio muito vocês, gente. É um podcast e coisa, né? Do momento é o TDAH, né? Sim. Mas vamos começar então aqui com o nosso bloco de notícias e amenidades, né, gatinhos? Porque enquanto a gente tava assim, no, preparando pra começar o programa, saiu uma notícia aí que vai agradar aos fãs de James Bond, né? Existe a Amazon. Existe. É o começo de uma nova era, né? Na qual leões e hienas viverão no grande e glorioso futuro. Confirmou o Duke de James Bond? Não, menino. Confirmaram o diretor, novo diretor do filme James Bond, né? Que vai ser Denis Villeneuve, que fez aí o grande... Puta que pariu, vai ser bom demais, hein? De Duna aí, né? Duna parte 1. Enquanto o segundo tá mostrando... Né? Luciano? O filme Lucy, com Scar Joe, de Denis. Não é não, menino. Não é? Não, é Luke Besson. Ah, eu achava que era Denis, gente. Poderia. Pedante igual. É, Denis Villeneuve é Os Suspeitos, né? Aquele com o Hugh Jackman. Enquanto isso, a Globo tá aqui mostrando um teaser, né? Que vai estrear a nova temporada que ninguém sabe qual é de This Is Us, né? Agora, a partir do dia 10. A gente não sabe. A Kate tá tendo filho. É na temporada que a Kate tem filho. É isso. Vixe, acho que é terceira ou quarta. Meu Deus, tá, a Globo tá atrasada, hein? Eu amo as pessoas descobrindo essa série agora. Tipo, esse ano, falando, ai, nossa, muito boa. Não faz sentido nenhum, né, gente? Eu falei pra Sassi, um dia desse tava ouvindo um podcast pioneiro. Aí a pessoa falou assim: menino, queria indicar uma série do criador de White Lotus. Aí eu pensei, uai, tem série nova do criador de White Lotus. E falou, eu falei, ué. Enlightened, a gente já viu em 2000 e bolinha, né? 2003. 2003 é foda. Tem bastante. Laura Dern, belíssima, né? Enlightened. Nossa, eu odeio aquela cena do primeiro episódio dela chorando, a maquiagem borrar, gente. Pelo amor de Deus. Foi uma das piores coisas que eu assisti na minha vida televisiva. Né? Menino cabide de emprego aqui, né? Nosso glorioso Scott Speedman, também conhecido como Dr. Boca Murcha, né? E está aí traçando novos caminhos, né? Novos voos. Porque ele vai ser o protagonista de RJ Decker, nova série da ABC, né? Aonde é adaptado de um livro, de uma novela e um livro, né? Um novel. Aonde ele vai ser um fotógrafo de jornal que também é ex-condenado, né? E aí ele decide começar a trabalhar como PI, né? Como detetive particular. E aí teremos aí casinhos da semana, né? Casinhos da semana. E aí as pessoas falaram assim, mas gente, e agora que ele vai trabalhar? Como vai ser pra ele voltar pra Grey's Anatomy, né? Esse personagem tão importante, né? E aí ele falou já mandaram avisar, falaram, gente, ele vai continuar aparecendo quando acabar a filmagem da série dele. Olha aí, que nem seu Pompeu, né? Que fez Great American Family e voltou pra Grey's. E voltou pra Grey's, né? E se ela não voltasse, podia botar a boneca. Uhum. E mas Scott seria Speedman? Quando o Greza matava mais branco, padrão, cis. Pois é. Inclusive, perguntaram pra Camila Luddington, né, a Jo, se ela sabe quem morreu na explosão do hospital, né? E ela falou, menina, não recebemos roteiro ainda, então qualquer... Morreu, gente. Tem duas opções, que é Link e Dr. Cobalt. Nem vai morrer. E Owen, podemos matar? Pode matar a enfermeira velha, tenho certeza que Shonda faria. Shonda não, a nova Shonda não seria capaz. Ah não, pelo amor de Deus, não mata a Boki não. Boki tá com a gente há 22 temporadas. Pois é. Pelo amor de Deus. E menino, aconteceu o The Chosen da vida real, né? Jesus nasceu. Não, agora? Menino. Jesus encontrou o Pope, né? Encontrou o Papa. Que? Jesus. Querido. Sim. O sim. Leão? Jesus do The Chosen encontrou o Papa, né? Papa Leão. E ainda tirou uma selfie pra levar pro céu. Amo que Papa Leão tem muita cara de assistente de serviços gerais. Ele é muito, cara. Ele é muito povão. Eu amo. E tem o plot de que ele é parente da Angelina Jolie, né? Do que? Justin Bieber. O Papa? É? O Papa. Do nada. Eu tô falando sério, eu não tô brincando. Ah, tá bom, é o novo Papa Affleck. É um Kardashian, né? Ele entra na igreja cantando baby, baby, baby. Aí desce Jesus, assim, nascendo. Duvido que alguém ia perder um culto, se fosse assim. Ele tava terminando de gravar The Chosen na sexta temporada, né? Isso. Contou, não foi? Menino, e para os The Chosers, né? Como eu vi lá na internet, já começou a pipocar. Eles divulgaram os vídeos de bastidor, né? Menino, tem hora tem que ele pegar o pregão e começa a dar na mão do cara e corta a cena. Falei, Jesus Cristo, vai. Sim. Não, e você viu o elenco todo chorando horrores. Chorando sangue, vem na cena. Falei, meu Deus. E mas não gostei que você deu spoiler. Spoiler de 2000 anos, né? Não é? Que pregão é esse, gente? Nem sabia que tinha licitação na época da Bíblia. Olha aí. Ó, tô lançando aqui, ó, que o Papa Leão XIV, ele é parente de Justin Bieber, Madonna, Hillary Clinton, Jack Kerouac, Angelina Jolie e o ex-primeiro-ministro do Canadá. Mas né, essas pessoas são parentes entre si ou ele é de todas sozinho? Ele fez o teste do MyHeritage, deu links? Eu sei isso. Foi um mergulho que eles fizeram na árvore genealógica, né? O pessoal da American Ancestors e Cuban Genealogy Club of Miami. Gente, né? Não faz todos o menor sentido. Madonna. Entendi. Todos eles, ó, têm um ancestral em comum. Louis Boucher de Grampé, a sexta geração da família. Mas você sabe que o Henrique Simão, né? Apóstolo, ele é parente de... Não, ele é parente do pessoal de Norte do Norte, que ele é não sei quanto, 0,00% Inuit. Adoro! Ah, é? Deu numa heritage. Meu Deus. Adoro uma heritage. Mas a gente é... Todo mundo é meio parente, né? De Adão. O quê? Ah, esse todo é só. É viadão, né? É viadão. Todo mundo é parente de um, é viadão. Isso. Tudo puto e viado. Fiz isso. Ai, eu amo, né? Deixou da sua parte isso aí. Né? Achei um grande hit aí, esse rolê. Não achei um lacre. Achei um lacre, sim. Um lacre, sim, né? Porque é da igreja, né? Menino! E voltaremos aí, né, aos amores, porque Ransom Canyon foi renovada pra segunda temporada pela Netflix. Glória a Deus, glória a Deus. Diego ficou como, né? Molhada. Nossa, um surto que esse garoto sofreu dentro desse... Não. Amanda gostou de Ransom Canyon? Gostei. Mas aí, tô comemorando pra caralho, mas na verdade eu gostei nota 7, tá? Porque eu comecei. Não, mas tudo bem, gostei nota 7. Gostei nota 7, sucesso demais. Ah, nota 7 hoje em dia é bom demais. É bom demais, né? Tá bom. Então. Falei do bem. Bom, gostei pra caramba. O que mais a gente tem aqui? Menina CW. Deu a louca na CW, né? CW vai fazer 6 filmes, menino. Da Arlequina, né? Seis filmes aí dos livros, né? Da gloriosa, cadê? Harley Quinn, né? E aí o primeiro vai ser o Montana Mavericks, né? Protagonizados aí pela Kate McNamara. E os filmes vão passar 2 dias no cinema, dia 25 e 26 de janeiro. Eu acho que devia ser. A gente veio junto ver o Cat. Vamos e depois ver. Vai estrear na CW, né? Na CW aí. E, menino, fiquei sabendo que também teremos aí, nesses filmes, tudo, que também, ó, teremos aqui, ó, que a gente só falou de Catherine McNamara. Mas não são todos os filmes estrelados por Catherine McNamara. Ah, vai ter outras Arlequinas? Sim, a gente vai ter a Danielle Panabaker também. Famosa. Né? Lá de The Flash. E vamos ter a vencedora do The Masked Singer, Amber Riley. Que isso, hein? Acho que fosse Priscila. Mercedes Arlequina. Amiga, você sabe por que eles vão passar no cinema, né? Por quê? Porque correr o Oscar e Amber virar Egot, né? Ah, eu acho. Mas Amber já é Amy. Não, amiga, mas ela precisa começar por algum lugar. É, Tony já, não é não? Ah, não, ela ganhou o Tony inglês, né? Ela ganhou o Olivier. É. Entendi. Poxa, ganhou o Olivier por quê? Masked Singer? É, ela fez uma peça. Ela fez o Dreamgirls, né? É. Ela era F. White. A F de Hunger Games. Na Inglaterra. Ah, então ela já tem o O do Egot. Isso. É, de otária, né? Meu Deus do nada, sim, gratuito. É de otária, né? Aí já tem aqui o post, né, menino, do primeiro filme, que é o filme com Catherine McNamara, que é bem Ranção Canião também. Nossa, mãe. É. Bem Ranção Canião. É. E Catherine McNamara tá numa cor laranja Trump, né? Sim. Sim. Mas é a paleta do negócio, né? Pode ver, cara. Só mas tá na paleta. Precisa ser laranja também. Sim, não, com certeza não, mas combinou, né? Mas eu me comprometo a ver esse filme com Cat. Montana Mavericks. Você acha que nosso chefe vai colocar na pauta do pensador? É, meu amor. É. Acho que a gente ia se livrar disso jamais. Será que vou? Olha aí. Vamos deixar no ar. Afinal, só estreia... no hotel, amiga. Mas Érica que me pediu. Nossa, mas Érica, Érica escrotizou. Ela falou assim, eu vou me vingar desse povo? Sim. Ninguém fala de super-herói, então eu vou empurrar, socar no poder do terror, escroto do caralho. Menino, e quem quiser aí, né, Zanon que tava pretendendo... Pode chegar. Quem quiser ver Casa de Davi, a segunda temporada de Casa de Davi, diga, vai ter que desembolsar um valor extra para o Prime Video, tá? Amo! No caso dos Estados Unidos, vai custar 9 dólares para você poder assistir a segunda temporada. 9 dólares é 250 reais. Só pro David Gay? David Gay. 9 dólares de gay. Entendeu? Você vai ter aí que pagar esse dinheiro, se você quiser ver. Mas... Ah, infelizmente não vai estar rolando. Ah, eu já li só o livro. Só por isso. Não vou pagar. Ai, eu amo demais. Menino, também quem foi renovada pra Netflix sem critério nenhum, né? Beth, né? Foi renovada pra segunda temporada. Ah, eu falei que quando acabar todas as séries do mundo, eu vou ver ela, né? Vamos ver se eu consigo. Vai sim, vai ver sim. Não sei. Beth é sobre quem? É Beth Carvalho? Não, menina, é que ela vai ajudar a menina da escola. Colégio, da escola. Da escola. Tipo... É, da moça que aposta, que fica falando e sussurrando. Tipo, fica apostando na telecinese, uns negócios que aparecem nas telas. Entendi, Beth do de... É, porque balanço. É Beth e Rani Maruco, uma coisa assim, né? É Beth de aposta. É Beth de aposta. Beth de tá feia. Isso. Não, Beth é... Beth o meu falou. Também é Beth. Eu lembro Beth? Beth? Avenida Yaya. Adoro Avenida Yaya. Aqui, ó, é de Leonardo. Aqui, mas a gente tem aqui... Menino, também renovaram aí o spin-off de Outlander, né? Chamado Blood of My Blood. Nossa, tem spin-off? Ainda não estreou, né, menino? Mas já renovaram pra segunda temporada. Aí então, eu amo esse plot. Um grande moço. Não sei se vai fazer sucesso, mas já vou gastar dinheiro. É isso. É Toy também, né? Tinha ganhado a segunda temporada, né, menino? E Remember é Toy, né? Terminou aí na show, né? Jogada no lixo. Eu acho que você tem que fazer um momento a Toy do... Toy, né? Das notícias, só pra falar de gente que. É, série que foi. Renovada. E renovada, né? Isso. E aí, menino, vai ser esse bafo aí. Então, Blood of My Blood renovada. Quem também foi renovada, né, menino? Foi Mobland, né? Terra da Máfia aí. Série do Showtime, que eu achei bem boa, bem honesta. E foi renovada aí. Tá renovada. Tá, grande hit. Menino, terminaram as filmagens da quarta temporada de Bridgerton, né? Finalmente aí, terminaram. Bom pra quem gosta, mas vai sair esse ano? Não, ano que vem. Não, ano que vem só. Só ano que vem. Tá. Menino, é verdade que Princesa Charlotte foi renovada? Não, fake news. Ah, tá, porque eu vi no Twitter, mas eu não vi nada oficial, por isso que eu vou perguntar. Igual hoje, George Albuquerque soltando fake news que Olimpo tinha sido renovada pra segunda temporada. É, isso. Eu vi isso também. Você procurar qualquer veículo, nenhum deles tá falando nada disso. Ah, é só do coração dele, então. É, pode ser Inside Information, gente da Netflix Espanha que falou pra ele, mas... Né? Improvável. É o wishful thinking dele depois de ver o jogador, né? Pegando os galera. Jogador número 1. Menina Betinha Moss tá aí com seu novo projeto, né? Empregadinha. Onde ela vai ser protagonista e também vai ser produtora executiva. Uma série nova da Apple chamada Imperfect Women, tá? E ela tá falando que essa série vai ser ótima pra ela limpar, né? A vida dela de Handmaid's Tale. Ah, vai limpando sem eu toda forma de feitiçaria, né? Vai ser um grande hit. E no elenco dessa série, nós vamos ter Kerry Washington, né? Nossa Olivia Pope. Temos também a gloriosa, né? Kate Mara, também vai estar aí no elenco da série. Vamos ter Jaqueta Amarela, Cora Stowe. E Joey Kinnaman no elenco aí dessa série. Eu achei Maravilha. Que era Joey King. Por onde anda Joey King fazendo a sequência de Feio, será? Provavelmente, ou sendo feia sem fazer sequência nenhuma. Gente! Quê? Bichinho, podia estar mentiroso os Joey, né? Podia, acho que ia atender os requisitos. Ai, gente. Baseado num livro de 2020, né? Agora, não sei como a Betinha Moss vai limpar o palato, né? Porque a sinopse do livro é... Depois de um assassinato que destrói a vida de três amigas, seu vínculo de décadas é testado quando uma investigação revela a verdade secreta. Eu achei leve. Olha. Achei uma grande limpeza de palato, né? Verdades secretas, né? É, vai ter Camila, né? Vai ter tesourinha dela com Agatha. Inclusive, Toxic. Inclusive dropei Nine Perfect Strangers. Não, Eduardo chegou quase no final. É. Amigo, não tem condição. Foram muitos episódios ruins na sequência, não tem como. Ainda tem mais três, não tem condição emocional, psicológica, de perder uma hora nisso. Pra você, pra ele dropar uma série com o negócio, ele tá muito mesmo. Tava falando com o Leandro sobre Nine Perfect esses dias, né? E ele fez uma acusação muito séria. Falou que Nicole esqueceu o sotaque de vez. Não oferece mais uma xícara de chá. Mas eles explicam, né, que ela fala... Ela se adapta, né? Eu falei pra ele. Exato. Que tem essa explicação incrível. Que ela pode se adaptar, que ela é muito versátil, né? Versátil é o seu nome. É o seu nome. Versátil é o seu nome. Versátil é o seu nome. Eu amo. Menino! Confirmaram aí hoje também, não sei quem pediu, né? A Rede Social Parte 2, né? Aquele filme lá da história do Facebook. Foi confirmado aí com a roteiro e direção do Aaron Sorkin. Tá, vai ser o que? A queda do Facebook? Vai ser sobre Twitter? Vai botar Elon Musk? Falaram que vai ser umas polêmicas do Facebook que surgiram em 2010. Né? Ah, gente, ninguém liga. Mas que polêmica. Eu amo. Menino, Emily in Paris, né? Confirmaram aí a volta de Genevieve no elenco fixo, né? Ela que foi a grande adversária de Emily nessa quarta temporada, né? Piranha. Gente, eu não ia falar isso, né, mas é isso, exatamente. Então ela vai estar confirmada de volta aí no elenco. Confirmaram a Alf também, né, que estará em quase todos os episódios. Quase todos os episódios, amamos. Que no último ele só fez figuração, pobre. Foi, ele era só um perdido na Night. Menino, vou trazer aqui duas notícias, né, duas amenidades de minha parte, enquanto pessoa física, né. A primeira é que o McDonald's teve a coragem, a pachorra, né, que eles vão fazer o brinde da Fórmula 1, né? Fazer o brinde da Fórmula 1 e vai ser o carrinho no formato lá do filme, né? O carrinho do filme, do time do Brad Pitt. E vai custar, menino, com um quarteirão, R$99. E no Deus, Deus, Deus. Deus. Eu, hein? Mas anda o carrinho? E sem o quarteirão? Sem o quarteirão custa R$74,90. Puta merda. Mas, gente. E sabe o pior? Começaram a vender hoje, né? Aí teve alguns espíritos de porco que compraram todos os carrinhos disponíveis e estão vendendo na internet por R$500. Mas isso tá uma febre, tá? Vou te cambista falar. De brinquedo de Mac. Meu, mas é toda hora que acontece isso. É. Mas, amigo, eu posso comprar no Shopee o carrinho da Fórmula 1 muito melhor, por mais barato. Sim. Menino, o balde do Stitch também, o mais bonitinho, acabou rapidíssimo nos cinemas e você achava no Mercado Livre a R$800. Não, a pessoa deve ser muito difícil de porco, viado. Meu, eu vi do Copa do Wicked, acabou, né, na época que vendeu, era R$90, tava vendendo a 300 e pouco, né, na internet. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu e o Leoz comprou o copo da Taylor Swift por R$10 quando a gente foi em São Paulo. R$5, amigo, no cinema, por isso. Ah, foi R$5, amamos. Eu comprei dois copos e um balde. E na época tava R$80. Eu amo. E a outra fofoquinta, menina, é que essa semana teve o evento de Superman aqui no Rio, né? Que o elenco veio pra cá, o David Cornsweet, Rachel Brosnahan e James Gunn, né? Que foi apelidado pelos brasileiros de Cabeça Branca. Inclusive, ele botou na postagem dele de Instagram, né? Que ele postou lá indo embora, ele falou: obrigado por receber tão bem seu cabeça branca. Nossa, ele devia ter falado assim: nossa, amiga, você é muito criativa, né? E aí, meninos, tiveram uma série de eventos, né? Que eles chegaram aqui no Brasil, foram no Cristo Redentor. Ah, isso foi no domingo. Chegaram no Brasil, foram no Cristo Redentor no domingo. Na segunda-feira, eles fizeram um evento numa casa em Santa Teresa para receber os influencers, né? Fazer uma coletivona geral para todo mundo. Depois foram fazer caipirinha na praia de Ipanema. Foram fazer caipirinha na praia para os jornalistas. E à noite ia ter um fã-event, né? Ia ter um fã-event. A empresa que eu trabalho tinha alguns convites para esse fã-event. A princípio perguntaram para mim: você quer ir no fã-event? Eu falei: não quero ir no fã-event, porque não vou sair da minha casa. Amanda mora aqui no Rio, e até Leócio também, que já conhece um pouco essa dinâmica do centro da cidade. Eu falei: Zanon também acho que sim. Eu falei: não vou sair da minha casa para ir pro centro da cidade, que ia ser no Odeon, né? Foi no Odeon o evento. Eu falei: eu não vou sair da minha casa pra ir no centro da cidade, que eu trabalho de casa segunda-feira, pra testemunhar esse evento. Acho desnecessário. Até porque eu vou trabalhar no dia seguinte, eu preciso fazer o mesmo trajeto. Aí eu falei com o Leandro. Aí o Leandro falou assim: poxa, eu queria muito ir ver e tal, não sei o que, acho que vai ser legal. Porque a gente tinha ido no evento de Deadpool e Wolverine ano passado, e foi muito legal, foi muito maneiro. Foi muito maneiro e de boa. Resumindo, saí de casa aqui, né, na segunda-feira à tarde. Quando chegamos no centro, lá em frente ao Odeon, tava uma confusão de cheio, uma confusão. Não tinha uma marcação de onde era que entrava convidado, de onde entrava imprensa, de onde entrava influência. Não tinha nenhuma marcação, nada. Aí eles ficavam jogando as pessoas de um lado pro outro. Inclusive, quem tava lá sendo jogado de um lado pro outro era Matheus Espresso. Ficou do meu lado. Ficou do meu lado, Matheus Espresso. Nossa, não passou uma mão nele? Não, só passei. Você foi? Com consentimento, né? Ele não passei. Ele é muito pitico de perto. Ele é bem pitico. E aí, ele tava com o blazer aberto, né? Peitão pra fora. Ele tava do meu lado. Delícia. E aí ficavam jogando as pessoas de um lado pro outro. Ah, a entrada de convidado vai ser por aqui. Não vai ser, vai ser, não vai ser. Eu vi relatos de um. Não sei quem era a pessoa, se era jornalista, era influenciador, falando disso, dizendo assim que em 12 anos de carreira nunca foi tão humilhado por uma produção. Não, cara, não tinha. Não tinha nada. Não tinha uma fila, não tinha uma pessoa. Você perguntava informações para as pessoas não sabiam de nada. E aí, o pior, né? O cinema do Odeon comporta só 600 pessoas. Tiveram pessoas que entraram na sala de cinema, ficaram presas dentro da sala de cinema durante 2 horas com o celular lacrado, vendo o trailer do filme do Superman em looping. O elenco chegou, eles estavam presos dentro da sala de cinema, não conseguiram ver o elenco no tapete vermelho. Eu não consegui entrar também, fiquei do lado de fora, não vi o elenco, não vi. Vi aquelas fotos que eu mandei pra vocês, né? Eu tirei bem de longe, que eu tava bem de longe, assim. E eu tava do lado de fora. E a gente tentando entrar, e aí, quando deram alguma resposta, falaram assim: ah, não, porque tava marcado pro 7h30 o evento, né? E eles falaram assim: ah, não, a próxima sessão agora vai ser só 10h30 da noite. Que não ia ter mais elenco, não ia ter mais nada. E o pior, as pessoas ainda tiveram que aturar Aline Diniz e Fábio Gomes apresentando o evento. Na próxima sessão de quê, gente? As pessoas presas vendo um trailer looping? Exato, depois eles liberaram. Aí entrou o elenco e entrou a Aline Diniz e falou assim: gente, agora vocês podem tirar o telefone do lacre pra poder tirar foto. Aí as pessoas tiraram foto. E aí depois ela falou assim: ah, agora vocês vão ter que lacrar o telefone de novo, que a gente vai mostrar o material do filme. A gente lacrou assim. Só que não tinha mais saco pra botar os celulares, né? Pra você ver o nível. Você lacra o negócio, aí tira o lacre, bota o lacre. O nível de desorganização do evento. Porra de lacre é esse que você tira e bota, gente? Aí não lacra. Não lacra mesmo. Porque quem lacra não lucra. É por isso que a Erika Hilton tá sendo cancelada. Tá faltando lacre. E aí, menino, foi essa confusão inteira, né? Eu fiquei lá até quase 9 da noite. E aí falei pro Leandro, falei: Leandro, vamos embora, que não tem a menor condição. Não vou ficar aqui esperando até 10h30, 11 horas pra entrar. E aí eu vou falar o quê? Em nome de Diego Paixão, se fosse Snyder e Henrique Cavill, não ia ser assim. Pelo menos eu posso dizer que eu vi a Rachel Brosnahan de perto. E ela é tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, tão linda. Ah, amigo, de longe ela é tão linda mesmo. Ela é muito linda. A minha amiga que foi a trabalho no evento, ela também, os meus amigos foram a trabalho no evento, também não conseguiram entrar pra ver o material do filme e tal. Mas, em compensação, no rolê da caipirinha, o David serviu meu amigo a caipirinha. E a Rachel serviu um mate com limão pra minha amiga. Entregou na mão dela. Coisa mais linda. Eu amei muito. Né? Assim, eles ficaram felizes, né? Porque não sabiam a bosta que tava sendo inacreditável. Mas teve muita gente que reclamou no Instagram, que fez thread no Twitter. Né? Achei muito fofo um vídeo que eu vi deles fazendo um jogo de elogios e ele não conseguia falar o que tava no iPad. Achei muito fofo. Ele é muito querido também. Achei ele bem David, bonito. Ele é bem açucarado, né, amigo? Tem algum relato sobre namorado? Ele é casado, amiga. É? Tem filho e tudo. Gente, eu achei muito vibes. Aquela. A mais afeminada do grupo? É, a mais afeminada do grupo tem filho. Ah, que né? E eu acho que eu posso estar soltando uma fake news, gente. Porque na Wikipédia dele não tem nada de casamento. Eu não sabia. Então, eu achei estranho que eu não sabia. Vamos lá. Ah, não, que tá aqui, tá aqui, conheceu... tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Ele é casado. Com homem. O casamento dele foi oficializado por um sacerdote e um rabino. E tem uma filha nascida em 2024. Ah, não pode ser bi, né? Que ninguém fala aqui do que. Ah, não, ele é casado com Julia Warner. Ó, Julius. Julia Warner. Julia Warner é cantora? Ah, não, Julia. Aí outra Julia. Confundi. Julia Michaels. Olha o Instagram dele. Isso, confundi com a Michaels. Mas a gente conheceu o Davidzinho pegando bem platinho. Eu conheci, sim, e depois em Hollywood, né? Também. Pois é. Ele fez, é isso, serve cor. E foi um caos, assim, o evento, foi muito ruim, foi um dos piores que eu fui, inclusive não consegui entrar, então acho que pra mim piorou a situação. E a galera que conseguiu entrar, né, viu os 20 primeiros minutos do filme, e mais um compilado de cenas, né, exceto nossa amiga Cati, que já viu o filme inteiro. Né, porque ela foi entrevistar eles depois. Privilégio. Ela foi entrevistar eles na terça-feira. Ah, eu adoro. Aí eu perguntei pra ela, né? Eu não tive tempo de dialogar muito tempo com a Cati pra ela me contar todas as histórias do filme. Mas não quebre nada. Perguntei pra ela: o filme é bom? Ela falou: amigo, é um filme. Olha. Aí eu falei pra ela: não seja assim. Falei, não seja assim. Falei pra ela. Ah, é assim. Um filme? Pode ser. Eu posso considerar um set? Igual eu falei, eu acho que é. Nenhum. Não, é uma série. É, tipo mentirosos, assim? É, entendi. Tá bom. Acho honesto. Mas é isso, né, menina? Esse grande lacre aí que foi esse evento pavoroso, né? Parabéns aos envolvidos. Eu achei muito curioso que você começou a história falando assim: eu disse que eu não ia me dignar e por cento pro evento. De repente você tava lá, lacrado. Quando dei por mim, não, tava mas... aqui, né? Mas eu falei que eu fui lá porque o Leandro queria ir ver o evento. Ah, tá, eu não peguei essa transição. Achei que o Leandro tivesse comentado que queria ir e nem foi. Não, aí eu mandei a mensagem pros meus amigos que estavam fornecendo o convite, perguntei se ainda tinha. Aí ela falou: ah, tem dois aqui. Eu falei: então é meu, né? Mas era melhor que eu não tivesse ido. Ia ter ganho mais em qualidade de vida. Ai, ai. Mas vamos começar aqui nossas pautas, né? E vamos começar nossas pautas com o Márcio Zanon, pra ele não meter o caô de que vai jantar, né? Porque ele pediu, ele implorou, e eu sou uma pessoa muito amorosa, muito querida, muito... Eu falei que vocês deviam ver, vocês... E aí, a Amanda tá com fominha, né? Né? E vai ser o tempo de eu também pegar uma bebida também. Porque ele assistiu o novo filme da Sony Animation, né, que entrou na Netflix, sem muito alarde. Chamadas Guerreiras do K-Pop. Meu pequeno Guaraná, né? E aí, Zanon, do que se trata Guerreiras do K-Pop? E você tem que vender para as pessoas assistirem esse grande filme. É, a gente vai terminar aqui querendo ver também. É isso. É. Então, assim, gente, vamos lá. A responsabilidade que eu tô com a nação do K-Pop nas minhas costas, dependendo de mim, para esse filme ter uma sequência. Menino, Guerreiro do K-Pop é uma história bem legalzinha, que é assim. É um filme. É um filme de animação que tem luta. Beijo. E é isso. Então, a história é que, desde que o mundo é mundo, demônios atacam a Terra, né? E aí eles sugam a alma das pessoas. Meu Deus. Aí, há muitos anos atrás, surgiu três guerreiras. É uma grande mistura de anime de garotas mágicas, de guerras mágicas, Sailor Moon, até Clube das Winx, assim, que cabe como inspiração desse filme, eu acho. E aí elas surgiram essas guerreiras que elas conseguem derrotar esse demônio e mandar ele lá pro buraco deles lá, né? Só que elas não são só guerreiras. Essas três guerreiras que aparecem juntas, elas são cantoras. E com a voz dela, ela consegue, ao invés de sugar a alma das pessoas, ela pega com a alma das pessoas, e numa união que elas fazem, elas mantêm um véu que prende o mundo... Rosé, Lisa e Jenny, né? É, mais ou menos, né? Porque a Jisoo ninguém se importa. Desculpa aí, K-popers. Pois eu não, é coreana mesmo a animação ou é apropriação de alguma? Não, é americana. Americana, é. Mas o elenco de dubladores é asiático. Sandra Oh, Aquafina. Não, mas a gente nem é tão conhecida. Então, aí elas se juntam cantando e aí com a voz delas e as pessoas nessa união faz esse véu e aí mantém selado esses demônios. E aí, conforme aparece, vai passando os anos, vão surgindo novas guerreiras. Então a gente chega nesse ano que a gente tá, que é esse novo grupo, né? Que essas três, que são as Huntrix. E aí elas lutam com os demônios e cantam para poder manter esse véu. E aí elas estão fazendo isso, e aí elas têm que fazer uma grande música, um grande mousse, né? Para poder unir, porque elas estão chegando já no nível máximo e elas conseguem manter o véu por mais tempo. E elas têm que lançar essa música para poder manter o portal fechado lá, né? E aí nisso aparece o Sadia Boys, que é um grupo de K-pop masculino, que aí eles cantam Meu Pequeno Guaraná, né? E tá virando uma grande febre. Também que você falou manter o portal fechado é manter o lacre, né? Isso, manter o lacre. Aquele lacre que a gente tava falando que não tava mantido, aqui elas estão mantendo o lacre. E aí esses Sadia Boys, na verdade, são demônios disfarçados que eles querem acabar com elas e tudo. E aí a história é bem legalzinha, que tem o desenvolvimento disso, e aí a gente descobre também que a protagonista, que apesar dela ser uma guerreira, ela é filha de um demônio também. A mãe dela. Eita. Ela tem umas marcas no corpo, porque Deus quando é os demônios. Os demônios aparecem, eles têm umas marcas. E aí ela tá sempre de blusa, e aí tem uma hora que ela tira a blusa, e aí a gente descobre que a mãe dela, que era uma guerreira também, teve um filho com um demônio, que é ela. E aí ela sempre teve que se esconder, e aí ela fica muito querendo fechar esse portal logo, porque quando ela fechar, ela consegue se livrar disso. E aí ela fica o filme inteiro, e aí depois descobre e tal, tem todo um rolê disso. E é bem legal, porque assim, no meio que elas estão descendo cacete nos bichos, elas cantam e as músicas são muito boas. São cantoras, assim, existem as dubladoras faladas, né? A protagonista é a Ardent Show, que era de Teen Wolf, pra quem não lembra. Era a Kira de Teen Wolf. Kira. É. Aí uma delas também é aquela menina de Until Dawn. Sabe aquela menina que fica presa na cadeira dentro da sala? Uhum. Então, ela é uma delas, e a outra também eu não lembro qual que é, depois eu procuro aqui. E aí, e tem as cantoras que fazem a voz cantada, então, porque assim, como elas cantam mesmo no filme, e aí, não acho que essas atrizes aí não estavam cantando, né? Mas é muito gostoso de assistir o filme, porque o filme tem 1 hora e 40, é bem rápido, e a animação é no estilo aquele do Spider-Verse mesmo, então é bem boa. E eu, a gente, assim, pelo que eu tô notando, é porque quando você começa a ver as coisas na timeline, o seu algoritmo só manda aquilo, né? Sim. Mas tá bastante, assim, hype pelo ver. Elas entraram, assim, porque lançaram até a trilha sonora delas cantando, então elas bateram elas, né, como se fossem pessoas de verdade. A trilha sonora do filme bateu o primeiro lugar no iTunes lá dos Estados Unidos, e aí o povo tá tendo um hype, assim. E foi bem legal. E eu acho que vale muito a pena o povo ver. Porque é bem. As músicas são boas. Tirando Meu Pequeno Guaraná. Porque em inglês ela chama só da pop. Porque as músicas são cantadas em inglês, né? Mas tem um pedacinho ou outro em coreano. E aí no Brasil traduziram como Meu Pequeno Guaraná. E ficou maravilhoso. E tem. Assim, apesar de ser um filme que tem personagens envolvidos no mundo coreano, se você não sabe de. Sobre K-pop, essas coisas, você não vai perder nada. Você vai perder uma referência ou outra, que não é importante, assim, que tire as pênis do filme. Porque o filme elas lutam pra pegar os demônios lá, acontece um BO, tem a grande música e tal, e acaba o filme e não tem nada que você perde. Mas para quem acompanha, vê que tem aqueles eventos de fan meeting, que os fãs vão lá, assim, tem uma mesona, que elas ficam, os idols ficam sentados, eles vão assinando no autógrafo. Aí tem o chip que tem com os outros membros de outra banda. Tanto do membro dos meninos, amo que os nomes deles não tem nome direito, né? O principal é o Jinu, que é o principal da banda, aquele que tem um casinho com a protagonista. Aí os outros só tem nome tipo de Abs, que é que ele tem o abdômen trincado. Um é o Romance, que tem que faz as partes de romance do grupo, né? E aí tem o Mister, que tem o cabelo na cara, e tem o outro que é o Baby, que é o mais novo. Então, adoro. É bem divertido, a animação é legal. E vou falar que se a Netflix botar esse bagulho pra ir pro Oscar, eles conseguem ir pro Oscar. Não que eles vão ganhar, né? Mas indicação, yeah, eu acho que vale. Porque é muito boa a animação. A história. Eu ia assistir, eu vou ver que é uma farofinha, né? Mas assim, eu não ficava tão viciado numa animação há muitos anos. E eu achei que foi legal. E é abertamente Monster Romance, então. É, mais ou menos. Tem os diabos pegando as meninas. Mas aí tem aquele, né, que o povo já começa a fazer teoria, porque não conta o que se a mãe dela se envolveu com monstros, se foi alguma coisa. Não fala, ela foi vítima de estupro de um monstro. Falei, gente, é uma animação, você acha que vai ter tudo isso também? Mas não tem assim, umas animações meio sérias, assim. Não, mas é uns monstros assim, parece os demônios que são os meninos, eles são humanos endemoniados. Aí tem os demônios mais... Isso aí eu conheço os montes. Achei que a mãe quisesse, fosse com sentido. Desculpa que acabamos de ver aqui, extra, que Márcio Zanon está sendo cancelado no banco de séries. Por quê? Porque Márcio Zanon fez uma review no piloto de Iron Heart, que vamos falar daqui a pouco, dizendo: mas essa gata é uma chatona, hein? E aí ele recebeu um comentário. Acabei de ver. Da Charlotte. Se é homem e branco, pra você ficar durinho e bater uma punheta com esse micropênis, é personalidade forte. Se é um pouco negra, já vira chatona, né, nerdão? Gente, do nada! Um lacre, sim. Eita! Meu Deus. Amiga, isso que o Zanon nem falou tudo que ele já falou dessa menina no privado, né? Ah, vou ter que responder. Queria responder, vagabunda. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara. Você só vê aqui, ao vivo. Eu falei que essa série ia agitar os ânimos dos lacradores do negócio. Porra, gente, imagina você não poder achar uma personagem chata porque ela é preta. Ah, vai pro inferno, e ela é chata mesmo. Depois a gente vai falar depois dela. Vamos falar daqui a pouco. É, mas é isso, gente. K-pop do Redemoinho Hunters lá é bem gostosinha de ver, passa rápido. A animação é muito bem feita, as músicas são boas, os personagens são legais. E tem as inspirações dos outros grupos, né? Twice, Blackpink e dos outros de menino, assim. A aespa. Acho que tem também. Olha, o Sasso é muito K-popper, né? Caralho, eu tô muito informado. Tudo graças a você, né, amiga? Tudo graças porque se fosse eu ia falar 21. Tudo graças a você, amigo. Eu sou um grande hit, um grande ícone. Agradeço muito a sua existência. Muito obrigado, amigo. De nada. Depois desse cancelamento que eu sofri. O Zanon tá baladíssimo. Gente, o micropênis dele. Não sabe nem se vai conseguir terminar de gravar hoje. Gente, vai. Eu dormi, né? Como dorme? Agora eu vou ver até a foto da gata. Exato. Gata usa a foto da Vitória de Revenge. Não é, amiga? Foto dela usa. Não tem como, né? Não tem como levar a sério. Né? Mascarada. A gente não me abala porque eu não falei nada do que eu não achava e não falei nada de errado, então. É, você só falou que ela era chata aí. Tudo bem, tá tudo bom ser chato, né? Eu e sai fora. Menino, pra botar aqui no título do podcast, pra pegar essa audiência, né? Eu vi o filme da Fórmula 1 semana passada, né? Quando vocês estiverem assistindo agora, estiverem ouvindo esse programa hoje, no domingo, eu já revi ele também, tá bom? Eu achei um grande hit, assim. Gostei muito do filme, tá? Ai, mas precisa gostar de Fórmula 1 pra ver o filme? Não, não precisa. Só precisa gostar de filme de ação. Você gostar de filme de ação, filme de pai, obviamente não é o perfil de Leózio nem de Zanon, mas a Amanda acho que sim. Vai gostar de um filme, porque ele é muito... É um filme de ação bacana. Por acaso, ele tem o fundo de Fórmula 1, até porque a história default desses filmes de ação. Que é um cara que é o veterano, que é o personagem do Brad Pitt, né, o Sonny, que ele competiu na Fórmula 1 nos anos 90, ali junto com o Senna, junto com o Schumacher. Por algum motivo, ele perdeu esse encantamento e aí ele passou a competir em vários campeonatos de várias... Sempre que alguém precisa de um piloto, ele tá disposto a ir lá fazer essa corrida, né? A gente, quando conhece ele, tá fazendo as 24 horas de Daytona, né? E, na sequência, ele reencontra o personagem do Javier Bardem, que é dono de uma equipe de Fórmula 1, que tá passando por um momento onde eles estão há 3 anos na categoria e nunca marcaram nenhum ponto. E se eles chegarem ao final da temporada, dessa terceira temporada, sem marcar nenhum ponto, os acionistas podem vender a equipe. Então, Javier Bardem convida o Brad Pitt, sabe o talento que ele tem, né? Pra pilotar esse carro deles, que é um carro muito ruim, junto com um piloto novato, e tentar marcar esses pontos aí, né? E ainda surge uma outra coisa depois, que é, se eles tiverem uma vitória, eles desistem de vender a equipe. Então, obviamente, vai passar tudo isso, né? O fato dele ser um cara veterano, aí ele vai interagir com o personagem do Damon Idris, que é um piloto novo, que é cheio de rede social, de que quer se mostrar, de que quer se garantir. E a mãe do piloto, a mãe desse piloto, é a psicóloga de Ted Lasso, né? Ela é a mãe dele. E ela fica seduzida pelo Brad Pitt num momento. Quando ela vê, ela fala, nossa, mas ele é bonitão mesmo, né? E, obviamente, o Brad Pitt vai ajudar a desenvolver o carro vai evoluir, vai ter muita treta entre os dois, porque eles são muito opostos. Opostos não, na verdade, né? Eles são a mesma pessoa, né? Só que um mais velho e o outro mais novo. Então, dá esse conflito de gerações. E, assim, pra quem gosta de Fórmula 1, como é o meu caso, talvez você se pegue em algumas bobeiras como eu me peguei. Né, porque eles falam, o Javier Bardem fala assim, porque a gente tá na metade do campeonato e a gente precisa dessas 9 corridas para fazer esse feito. Só que todo mundo que acompanha a Fórmula 1 sabe que o campeonato de Fórmula 1 tem 24 corridas. Ou seja, a metade do campeonato faltariam 12 corridas e não 9, né? E outra coisa, as corridas estão tudo fora de ordem, né? A gente tá acostumado a ver muitos anos as Fórmula 1, tem uma corrida do Japão, que ela nunca estaria na metade final do campeonato, porque ela é sempre no começo do campeonato. Então é um pouco confuso, assim. Mas bobeiras. Mas as cenas de corrida são muito maneiras. Aparecem os pilotos, obviamente, né? Aparecem todos os pilotos. Teve aquela polêmica da Simone Ashley, né? Que eu comentei semana passada, de que ela tava no filme e aí cortaram a personagem dela, né? Ela aparece, mas só caminhando, assim. E ela é acreditada como ela mesma. Mas é um filme muito legal, assim, talvez eu ache que é um filme um pouco longo, porque ele tem 2 horas e 40, talvez. Mas eu acho que a ação é tão bem feita, na sessão que eu tava, foi aquela sessão de jornalistas, tinha gente na ponta da cadeira na corrida final, entendeu? Tinha gente na ponta da cadeira. Então é um filme que ele te prende com a ação. E o Brad Pitt nasceu pra fazer esse personagem mais velho e super canastra, e super confiante, e cafajeste, ele nasceu pra esse papel. E aqui cai como uma luva, assim, cai como uma luva. É um filme muito legal, é um filme da Apple, então provavelmente quando ele sair do cinema ele vai entrar no Apple TV Plus, então vou rever muitas vezes, né? Mas já aqui, né, já assisti uma vez, agora quando você estiver ouvindo já assisti 2 vezes, e tô muito animado, gostei muito do filme, tô bem feliz, de verdade. Ele tem cara de ser um filme bom, realmente, assim... Tudo que eu vi de material dele, assim, eu achei bem legal. Bem interessante, apesar de não ser apegado à Fórmula 1, fiquei com vontade de ver. Sim, é do mesmo diretor do Top Gun Maverick, né? Então quem gostou do Top Gun Maverick pode ver sem medo, cara. Porque é um excelente filme de ação. Excelente filme de ação. Entretenimento. Entregou entretenimento. Entretenimento puro. Tanto que eles fizeram a pré-estreia essa semana em Londres e quem apareceu lá foi o glorioso Tom Cruise, né? Ele assistiu o filme e falou: isso é um filme pra você ver na tela do cinema. Olha aí. Fazendo reencontro, né? De entrevista com o vampiro. Sim. E ele é filmado em IMAX, né? Então, se tiver cinema IMAX na sua cidade, faz uma diferença, né? Essa é a minha segunda assistida, eu vou assistir numa XD, mas não vou assistir no IMAX, né? Sempre que alguém fala assim, filmada em IMAX, eu imagino que foram lá dentro do cinema e filmaram. Aí a família lá dentro da sala. E mais uma dica, se você tem o aplicativo tipo ingresso.com e você for comprar os seus ingressos pelo Apple Pay, você tem R$15 de desconto, tá? Pro filme da Fórmula 1, né? Porque a Apple é uma das produtoras do filme. Então, se você comprar o ingresso pro filme da Fórmula 1 no Apple Pay, você tem desconto de R$15. Paguei meia, tem o desconto de R$15? Tem R$15, sai bem baratinho o ingresso, né? Sucesso demais. Eu mesmo paguei, acho que R$9 no meu ingresso, pra ver o Fórmula 1 de novo. Vitória do bem. Vitória do bem demais. É isso. Sucesso. Vou gastar mais de passagem do que no ingresso. Sim. É sobre isso. E tá tudo bem. Mas vejam, Fórmula 1, gente, vejam. Tá bom? Menino, vamos seguir aqui, né? Hoje a nossa pauta tá bem gostosinha, né? Na maioria. Eu gostaria de agradecer muito a Deus, em primeiro lugar, sempre. E em segundo lugar, a você, porque esta pauta foi deliciosa. Olha aí. Eu gostei de 80%. Olha aí. O bem venceu muito, cara. Muito, cara. Muito. E quanto tempo isso não acontece de eu gostar da pauta inteira? Pô. Já deve ter um mês aí, pelo menos. Por aí. Mas vamos falar então da série que foi indicada, né, obviamente por Érica Ribeiro, né, Érica Ribeiro recomendou essa série pra gente, e aí eu coloquei na pauta e coloquei todos os meus amigos pra assistirem, obviamente, né, que é uma série do Shudder, né, essa semana eu vi um filme do Shudder, né, que foi aquele Clown in a Cornfield, que eu até mandei pro Leozio, e na sequência eu vi a série do Shudder, que é o Hell Motel, que, assim, pelo meu analisar, a única pessoa conhecida do elenco é o Eric McCormick. Amigo, tem Paula Brancati, que, assim, é praticamente o arroz de festa canadense. A mulher tá em tudo que é série. É a mulher do Em Érica, né? Sim, Paulinho, mas ela é de musa do Calcinha Preta. Amo. Ela tá em um monte de coisa. Inclusive, ela tava. A Erika que me falou que são os mesmos produtores do Slasher. Slasher. Sim. Ela tava também no Slasher. Olha. E, cara, bota no IMDB dela e vai ser feliz, assim. Tem filme, série a dar com pau, que ninguém conhece, obviamente. Mas a mulher trabalha. Eu tô vendo aqui que ela fez Mistérios do Detetive Murdoch, 2 episódios. Sincere Christmas, filme pra TV. 28 episódios de Slasher. Fez 3 episódios daquela SEGA da SEGA Detetive, da CW. Fez 1 episódio de Digstown, que eu não faço ideia do que seja. Fez o grande filme, Assistente Psicopata. Fez 5 episódios de Supermães, que tá na Netflix. Fez o Tempestade de Natal, fez os Mistérios de Frank Drake, Vinícola dos Sonhos, Magic, fez um clipe do Drake. Clipe do Drake. É muito como trabalha. Mas ela trabalha. Eu amei que ela é a Sarah Paulson de Slash, né? Sim, a Rainha do Grito, né? Ela é a Rainha do Grito. Ai. E aí você deve estar se perguntando, mas menino, do que se trata Hell Motel? A gente começa vendo essa série nos anos 90, né? Onde um casal recém-casado chega num desses motéis de beira de estrada e vai ali se hospedar, porque tava uma chuva torrencial e eles não conseguiriam continuar se movendo durante a noite. Então eles falam assim. Coitada da noiva, fala assim: ah, se for um lugar caído, a gente não fica, não, né? Ele imagina, a gente sai na hora. E aí, o que acontece? Ficam lá. E aí, menino, o que que acontece? Quando eles estão lá, de repente aparece um assassino mascarado com a máscara de chifre e mata os dois. Bum. E aliás, já quero falar que essa cena da morte do cara é uma das coisas mais fakes que eu já vi na minha vida. Nossa, assim, é muito ruim. É muito ruim, não é porque é slasher, porque slasher geralmente efeito prático é bom. Agora, mano... o sangue dele caindo assim, parecendo um kisuco. Meu Deus, cara, foi muito feio, foi muito, assim, não honrou. Não o arroz leste. É muito ruim, é muito ruim. E aí a gente é trazido, né, para os anos de 2025, aonde esse motel foi renovado e ele vai voltar a funcionar, mas com o foco de atrair as pessoas que são fãs de true crime, né? Então eles levam ali 10 pessoas, influencers, atores, pessoas que estão envolvidas nesse universo do true crime, para passar um fim de semana gostoso, agradável, aconchegante, nesse motel maravilhoso. Quem não gostaria, né? Por que não, né? Why not? É isso. E aí, menino, a gente tem essas duas proprietárias, né? As grandes Adriana e Ruby, né? São as donas aí do... A força da mulher sapatona. E aí, menino, eles vão conhecendo os espaços, vendo que tem marcas de sangue nos quartos, que os quartos que estão com a porta vermelha são os quartos onde aconteceram os assassinatos e tal. E tudo bem, né? E aí eles vão pro primeiro jantar, um jantar super gostoso, né? Que mas importante falar também que esse casal, ele não só foi assassinado, mas rolou um sacrifício, né? Que a gente vai chegar nisso daqui a pouco, né? Que aí a gente tá com essas pessoas e, obviamente, começa a chover, mais uma vez, uma chuva torrencial. Nisso chega um casal que tá viajando de trailer, né? De RV. Pelos Estados Unidos e fala assim, gente, tá chovendo muito, podemos ficar aqui abrigados? Essa cena é maravilhosa. E a dona do hotel... Não. Não pode. Mas, gente, vocês estão recebendo as pessoas, a gente só precisa de um lugar pra ficar. Não pode. mas a gente pode parar o RV ali no cantinho da berola? Ali pode. Não, mas primeiro ela fala que não pode. É, não, mas é que é negócio. Está sendo usado. Por ninguém, né? Ai, caralho. Por ninguém mesmo, porque os convidados chegaram numa porra de uma limousine que deixou todo mundo lá e foi embora. Então foi embora, exatamente. Eu amo. E aí, por fim, acabam deixando eles ficarem lá, né, no RV. E eles vão testemunhando essas experiências, né? Porque também tem coisas temáticas, né? De sustos para as pessoas... participar e tal. Do jantar, pelo amor de Deus, jantar é muito importante. E aí a gente vai ter esse primeiro jantar, né, onde eles conhecem o grande chefe, né, Hemingway, que é Eric McCormick, que com certeza tá devendo na boca. Com certeza. Pra ter que fazer esse papel, né, porque ele já fez uma série na MGM, que é aquela do 9 corpos num necrotério mexicano, né, e agora ele tá aqui no... Nessa série do Shudder, né? E assim, né, amigo? Eric McCormack, do alto de seus 60, ele já tem quantos? 62, fazendo cenas de toalha sensualizando. Meu Deus, como assim ele tem 62 anos? Ele tá maravilhoso. Sim, mas ele tá casado com mulher, né, gente? Ele é hétero, bom. Ah, igual o David 47. Dizem por aí. Mas ele tá benzão, nossa. Exato. E aí, benzão, acho que é muito forte. Benzão. Ah, eu acho que pra 62 anos, eu acho que ele tá benzão. Ele tá ok, vivo. Vivo, é o filme, né? Tá... É isso. E aí, menino, ele leva uma perna pros caras comerem, uma cabeça, né? Mas, obviamente, é tudo brinks, tudo feito com carne de porco, né? Essas coisas, bobeirinha, gente. E tem pedaços veganos. Tem pedaços veganos. E aí, menino, eles estão ali se deliciando, né? Com essas iguarias. E ele traz um drink pra limpar o palato, né? E aí o pessoal fala assim, mas, gente, esse drink tá meio viscoso, né? Aí ele fala assim, menino, esse drink tem gin, né? 5% de gin e 95% do meu sangue. E eu adoro a cara das pessoas, assim, tipo, tá bom. Agora fala pra gente como é que você fez esse drink. E ele, não, é meu sangue mesmo, gente. Eu tô aqui doando parte do meu corpo pra vocês experimentarem. Por favor, se deliciem aí. E as pessoas, porra, que nojeira, que falta de higiene do caralho, você é maluco. Sai daqui, caralho. E aí, menino, a gente descobre que a amiga de vocês, Paulinha, me diz o que é que eu faço, ela tá ali contra a Tade. Né? Ela recebeu um cachê pra estar ali, afinal ela é uma grande rainha do grito, que fazia American Horror Story, mas foi demitida porque é velha. Tarana, o etarismo aí voltando. Demi Moore vem aqui, né? Por favor. Não, eu amo, amei também essa cena da galera assim, como assim? Ela tá recebendo pra estar aqui. Eu tô aqui nessa merda desse lugar, nesse fim de mundo. Eu nem recebi. Nesse terrível lugar e não tô recebendo nada. E por que que ela tá recebendo? Só porque ela é famosinha? Não, mas as pessoas todas foram porque quiseram, né, fazer essa experiência imersiva. Pois é, parece que tá todo mundo ali obrigado. E na verdade é uma galera muito diversa também, porque, né, tem a galera que boa. é fã, tem a galera que tá trabalhando, a galera do podcast que vem aí, né? Tem um acadêmico. Tem um acadêmico. Tem Mabê, né? Carol Moreira. tem um guru. Tem um satanista. Olha aí. Tem, né? Tem um anão vestido de palhaço. Tem pra todos, né? Tem. E todas. E aí, menino, os meninos lá queriam do Arvi, eles decidem invadir o hotel pra tomar um banhinho, né? Uhum. Tomar um banhinho e dormir numa caminha. Acho justiça. Ah, não. Nisso, a menina do Rainha do Grito, ela se vê atacada pelo homem da máscara de demônio, né? Mas, na verdade, era tudo brinks, uma atividade. Pois aí... é. E as sapatão ainda tiveram a cara de pau de falar. E não só foi uma brinks, como a gente filmou, e vai botar no material promocional do hotel, que tá no teu contrato. E exatamente, a mulher apavorada se cagando inteira. Olha. E nossa. Aí, menina, ela vai no Arvi lá e fala, ai, gente, quando parar de chover, vocês me dão uma carona pra mim ir embora. E eles falam assim, claro que damos, menina. A gente ama teus filmes, vimos todos. Quer ir embora. Vimos todos. E podemos ir sim, né? Vamos combinando. E aí, depois, esse casal tá lá entrando no hotel, né? Tentando conseguir tomar um banho, dormir quentinho. E aí, eles são abordados pelas donas do hotel, falando, o que vocês estão fazendo aqui? E fala, mas gente, tem tantos quartos vazios. Custa nada fazer essa gentileza, deixar a gente tomar um banho, dormir aqui, né? Um biscoito, uma coisa. Eles falam assim, nunca vai ser isso, sai daqui. Ah, melhor. Aí depois fala assim, tudo bem, vamos deixar, mas vamos cobrar o metro cúbico da água. Gente, ó, e não gasta água quente toda, hein? Já é isso. Pra... Seus filha da puta. Nisso, menino, Eric McCormick, né, Hemingway, vai fazer sua sauninha, né? Decide tá gastando água quente toda. Exato. Ele fala assim, ah, gente, já fiz esse menu delicioso, então... Agora vou fazer uma sauninha pra queimar toxinas e tal, manter meu corpinho. Queimou mesmo. Que ótimo. Aí ele entra na sauna e aí aparece esse homem com a máscara de demônio, tranca a sauna com um cadeado de bicicleta e ele fala, ah, isso é brincadeira, né? Ha, ha, ha, vocês estão querendo, né? Vocês estão querendo, não vou, pode, ah, me deixa aqui, ah, aumenta aí o calor, não sei o quê. E aí o homem com a máscara de demônio realmente... aumenta o calor todo e deixa ele morrer lá até desmontar inteiro de calor da sauna. Né? Você me lembrou de um filme? Qual? De Grease, que é uns jovens numa cabana que o povo começa a aumentar a sauna, tranca eles lá, deixa todo mundo lacrado. Gente, lacre sim? É maravilhoso. É o filme da sauna. Eu esqueci quantos de Grease são, mas são muitos, né? Mais de 40, pelo menos. Eu imagino que seja mesmo. Vários de Grease. É com o Travis Van Winkle esse filme. Nossa, qualidade, né? É, eu vou achar o nome aqui pra dar o serviço, peraí. Uhum. Tenho fé. Quality. Se chama... Ah, 28, não, 28 é pouco, né? Cadê, gente, essa porra? Ih, é 247 degrees Fahrenheit. Puta! Ah, óbvio, que é 4 milhões de temperatura normal, né? Exato, é o sol, praticamente. Eu vou mandar uma foto desse filme no grupo pra vocês, né, apreciarem. Pensei que você ia converter, quanto é. Ah, eu acho que você podia botar esse trailer aí pra gente ver, Sassi, o que você acha? Será que eu acho? Não, eu te mando agora. Opa. Então tá, vamos terminar o Hell Motel e a gente vê o trailer. Aí, menino, tem esse plot, e aí quando eles estão lá, de repente o que acontece? O Arvi explode. Bum. O Arvi explode. Aí o casal fica desesperado, meu Deus, meu Harvey, minhas coisas, tudo. E agora perdi, vamos ter que ficar aqui no hotel, né? É, sapatão desesperada, porra, vou ter que botar esse povo pra dentro do hotel agora, que inferno. Abrigar esses filha da puta aqui. E aí, menino, os homens estão lá, o casal tá dentro do quarto. E aí a gente descobre que eles são os recepcionistas dos anos 90. Nossa, quem poderia prever, né? Que mataram as pessoas e fizeram uma coisa satânica, porque eles são satanistas. E eles voltaram ali ao local depois de 30 anos pra terminar a invocação do mal. Será que eles fazem sacrifício? Pode falar. Não, pode falar. Será que eles fazem sacrifício pra ficar renovando a juventude, a vida? Pode ser. Mas não deu muito certo, né? Amigo, não entregou belezas, mas né, a juventude tá aí. Agora eles vão ter assim, a esposa, tudo bem, mas o marido ficou prejudicado. Demais, demais. Né? Acho complicated. Pois é, mas eu acho que esse plot vai ser real. Mas eu amei que eles mostram a cena deles matando o povo no passado, como se também fosse uma grande revelação, né? Sendo que ficou óbvio pra gente desde a primeira cena que eram eles. Sim. É, porque eles não trocaram nem o gênero e, né, e a cor, então ficou bem óbvio assim, que eram eles. Exatamente. Porque eu acho que, né, se eu fosse fazer um sacrifício humano pra poder viver muito, eu ia virar tudo. Eu ia virar vários gêneros diferentes, várias opções sexuais, várias cores e sabores. Um sacrifício humano, eu vou exigir, entendeu? Várias cores e sabores, eu amo muito. Várias cores e sabores. Mas não. Não, eu amo que antes de várias cores e sabores, ela já falou várias opções sexuais. Cadê Vitória de Revenge pra dar uma cancelada em Mandy aí? Eu amo com o micropênis dela. Ai, que tudo pra mim. E aí, menino, esse é o primeiro episódio. E no segundo episódio, nada acontece feijoada. E você assistiu o segundo? Assisti, amigo. Eu tinha baixado os dois e assisti os dois, né? Eu vi ele contando o primeiro como ele fez parecer maravilhoso. É. E aí no segundo nada acontece, só no final que eles matam uma das sapatões dona, né? Matar sapatão loura. Dona! O casal, eles com a serra, viado. Eles serram o peito da mulher, tira o coração, bota o coração dela pra fora. Ah, olha aí. Oi, tum, achei pouco. Você viu fora. Também esse segundo, Mandy? Não, vi uns previously só. Mas... E aí, eu vou ver, amigo. Não vê isso, não, mano. Não, então. Calma, vou explicar por quê. Porque eu vou comentar essa série com o meu micropênis pra você não assistir. Mas olha só, eu nunca vejo nada com a minha amiga Erika, entendeu? Eu tenho certeza que ela vai engajar essa merda. Então eu vou ver com ela. Mas assim... Eu mandei pra ela os episódios. É, não vou prometer muito, não, que eu vá dar muita atenção, não. Vai ser uma coisa meio lavando a cozinha, entendeu? Mas eu trago pra vocês o final. Eu acho. Eu vou trago pra vocês o final, o plot final. Né? Então vamos ver aqui o trailer do filme que o Léo falou, né? 247 Fahrenheit. Gente, esse filme é um ícone. Vamos ver aqui. Barquinho, barbudo. He rents out this cabin every year. And he decided to let us have it during May Day. So olha aqui o landscape. É o Liquid Paradise. Ih, verdade. Já vem copo, senhor. Hot here. Why not make it hotter than it already is, huh? Meu Deus. It's getting hot in here, né? Too big to fit in here. It's a joke. It's a joke. Lacraram a gente. Superman. Você não pode respirar, não pode pensar. E o calor é mortal. A cara do cara de demônio foi muito foda. Esse filme deve durar 30 minutos, né? Sim. A gente só tem que morrer, gente. Que isso? Agora quero um spin-off, um filme spin-off da série, né? Com o homem dentro da sauna passando duas. Eu amo que no Brasil ele é traduzido como 119 graus. Ah, deve ser. 247 Fahrenheit, deve ser. Tinha que chamar Esse Amor da 40 graus de febre. 119 graus. É um filme de 2011 que tem uma hora e meia de duração. Uma hora e meia? Claro, nem inventa pra ver esse negócio, hein? Avaliações do público. É um bom filme, sem dúvidas. Mas não é algo que eu recomendaria a outra pessoa ou algo pelo qual me lembrei. Ué. É um filme, né? Uma bosta nota 9, entendi. Esse filme tinha potencial pra ser bom, mas ficou aquém do esperado. Ah, a atuação foi bem estranha e nem um pouco convincente. Você jura? O potencial foi ótimo, gente. Zero potencial. Mas assim, achei potencial, mas achei meio frio, né? Não assistiria novamente, não recomendo. Esse filme foi incrível. Adoro filme de suspense e terror. Incrível. A pessoa que não vê filme nenhum, não é possível. Falar que um filme desse é incrível. Mas é pelo menos. Filme incrível, cheio de suspense. Assista. Aham. Você. O Will, né? O Eric McCormick, pelo menos ele morre e a gente não vê. A gente só vê ele frito depois. Só vê ele desmontado. Exatamente. É o prato final dele, né? Servido. Exatamente. Ali. Eu achei poético. É isso. Frango assado, né? Pelado normal, né? Sem estar frito. Imagina frito. Ah. Eu sempre quis ver ele fazendo um frango assado. Olha aí. Eu sou o frango, você é o espeto, né? Exatamente. Eu amo. Mas então, já que a Amanda vai assistir, Amanda, você conta pra gente o final. Conto pra vocês o final dessa bomba. Aí ela vai convencer a gente a assistir, igual você, o Léo convenceu a gente ver. Duvido. Eu duvido. Mas assim, a Erika falou que vai ver esse final de semana. Vamos ver. Eu não vou falar nada. Não vou dar sinais. Vou deixar ela duvido. Ver. E aí? Ah, mas ela vai ver sozinha? Sozinha. Ah, tá. Achei que você já ia começar com ela e fingir que você não sabia. Não. Ela vai ver sozinha e aí depois ela vai me dar o parecer. Se ela vai querer continuar ou não. Orem por mim, pra ela não querer continuar. Eu não preciso. Olha, se ela quiser continuar, eu vou ficar muito ofendido por vocês terem falado tão mal do filme da preguiçinha. Ah, é verdade. É, porque é bem ruim mesmo, amigo. Essa semana, esse ano, vocês têm que ver o que o Leozio guardou pra... Amigo, mas eu ia mandar lá pras meninas também, mas como eu vi que o Prime perdeu os direitos, né? Mas era maravilhoso. É. Calcule. Era os Donuts, né? Era os Donuts assassinos. Meu. Mas eu tenho um sonho de ter tem um filme, eu acho que é da Indonésia, que é das batatas assassinas. É, do Rock Soraya. Eu até pesquisei pra ver se achava pra gente, e esse filme sumiu até da discografia de Rock Soraya. Será que foi proibido? Eu tô achando que foi banido. Gente. Falar em donut, né, menina? Agora tem Krispy Kreme no Brasil, né? Sim. Em São Paulo. Verdade. Será que fez o Etoil e foi cancelado antes de sair? Tô achando. De repente as batatas entraram em greve. Né? Olha aí. Ah, eu amo. Ah, vamos precisar ir lá provar, hein, gente? Saudade de Rock Soraya, gente. Procurem Rock Soraya, procurem os filmes de Rock Soraya, gente. Muito bom, não tem como. Não, acho melhor ouvir os seriadores de Rock Soraya. Sim, primeiro sim. Mas é que a gente não organizou, teve uns que a gente viu e nunca comentou, uma pena. Sim, uma pena mesmo. Difícil, muito difícil. Ai, ai, gente. Mas é isso, né? Saindo do inferno, né? Do motel, vamos falar de frio, né? Vamos falar de frio, porque chegou aí no Disney Plus, né? O musical não é da Broadway, né? É da Inglaterra, de West End. Né? O musical da boneca Frozen, né? Olha aí. Frozen, o musical, né? Let it go, let it go. E a criatividade. Vovó Elsa, né? Vovó Elsa. Foi bonito de ver a Vovó Elsa. E aí, Leózio? Como foi essa experiência de ver a boneca da Frozen em carne e osso? Achei que você queria que eu desse a sinopse, né? Que eu sou inventivo. Você quer trazer essas informações para as pessoas? Não, não precisa. Gente, não sabe é a Frozen. é a Frozen, da boneca da Frozen, com algumas músicas novas, algumas adaptações e tal. Amiga, eu gostei, achei fofes, né? Achei as menininhas especialmente muito legais, a Little Anna possuída, como eu falei, né? Um espoleto, um diabo. Mas eu percebi que vocês gostaram muito, né? E eu achei que, por exemplo, as músicas novas, as que não são, né, oficiais Disney filmes, pra mim são músicas, né? Feitas. Sim. Elas não me marcaram, assim, eu achei ok, achei bonito e tal, eu achei que Vovó Elsa interpretou bastante bem. Eu acabei gostando mais das piadinhas que eles acrescentaram, né, que não estavam no filme, e da parte de família de Kristoff, né, fazendo bullying nele. Eu amo. Achei que foi bastante... Eu achei que... Do pai de Kristoff, né? Apesar de que eu acho que é uma problemática aí. Né? Vou hablar. Porque é o seguinte, tal como a Márcia Zanon fez com o Riri, o casting dessa série decidiu que Kristoff seria o personagem negro aí da parada. Sim. E aí, assim, eu me questiono o seguinte, vamos lá. Todo mundo sabe, né, que a Frozen se passa ali em países nórdicos, não sei o quê, por isso a Disney botou todo mundo branco, beleza, né? Não precisamos seguir essa regra. Porém, botaram como único cara negro de Asgard, né? Esqueci qual é o... Arendelle. Asgard. O Kristoff, sendo que tem vários comentários, inclusive dos familiares dele, sobre ele feder, né? Que eu achei bastante perigoso. Você não viu nas músicas que falam dele? Sim. Eu vi, podia dar uma prestar atenção. Que ele toma banho, mas é fedidinho, não sei o que. A Ana fala algumas vezes que ele tá fedendo. Então achei bem problemático. Né? É. E sendo que assim, o Kristoff é o personagem que é o pobre, que tá lutando ali pra vender seu gelo e tal. Então, eu como sempre, agradeço a tentativa de inclusão, mas eu acho que poderiam ter pensado só um pouquinho, né? Ou botado outros personagens, não sei. Eu acho que o rei também não é? Regro. Ah, é pai de Alciano também, né? É. Sim. Ele também é, mas assim, independente disso, eu achei. Eu não gostei do ator, infelizmente. Ah, achei ele carismático. Ah, eu achei ele carismático, mas assim, qualquer coisa. Eu queria alguém que me marcasse mais. Assim também como eu não gostei do ator que fez o príncipe, o pretendente da Ana também. Hans. É, não gostei. Mas eu amei o musical, assim, gente. Eu sou uma pessoa que eu sou a própria Frozen. Né, capricorniana, aquela coisa. E eu chorei, me emocionei, chorei muito, mas assim, eu me emocionei em várias partes. Mas por quê? Por causa dos efeitos práticos. É um negócio assim que move a peça de um jeito que eu fiquei muito emocionada. É um tipo de coisa que me emociona mesmo, assim. Quando eu vejo uma imersão bem feita, eu fico muito envolvida. E me pegou, assim, 100%. Achei a Ana e a Elsa achei maravilhosas, apesar da Elsa, né? Sem etarismo, gente, por favor. Como já que você falou, ela deve ter sido aqui, galera. É, mas assim, é meio o adulto de 35 anos fazendo adolescente de 15, foi isso, né? A Hebe, né? A Hebe. Meu Deus, vou morrer. Mas assim, independente disso, canta muito, meu Deus do céu. Canta e encanta. Então, encanta. 10 de 10 pra mim. Eu acho que todo live action tinha que ser assim. Tipo, para essa palhaçada de fazer live action de desenho e botar a Disney pra fazer musical. E ponto. Porque foi muito bem feito, muito bem produzido, muito bem atuado, com as ressalvas que eu fiz, na minha opinião de merda. Enfim, 10 de 10 pra mim. Nossa. Inclusive, eu sempre falo, né, gente? Filmem mais musicais e botem no streaming, né? Porque exato. Fizeram isso com Hamilton e agora com Frozen. Tipo, tem tanta coisa que já sai de cartaz há anos e a gente nunca teve acesso. Você assistiu Hamilton, Amanda? Não, ainda não. Viado, é foda. Ainda não. Quando acabar todos os musicais do mundo, eu vou ver. Já vi. É que, tipo, é bem... É o quê? Tem 4 horas, Hamilton? A gente comentou aqui no Logados. Ah, mas eu vejo igual série, não tem problema não. Vejo pouco. Mas é muito bom, as músicas são boas. Eu gostei do musical da Frozen. Eu já tinha assistido Meios Ilegais, né? Quando o povo grava com o celular, né? Yeah. A minha contrabandista principal que me passou na época. É, eu já tinha gostado, eu gostei também, porque agora você vê tudo nítido, né? Faz diferença, né, amigo? Faz, porque você vê o efeito como ele deveria ser, né? Você não vê a câmera do lado ali, que você não vê o negócio saindo direito. Mas, assim, amei o Olaf também. Aquele efeito do Olaf que eles usam a pessoa andando com o boneco na frente é muito legal. Sim. E das músicas novas, como o Léo diz, são músicas, mas acho que Monster pra mim é tipo um marco, assim, da Frozen, assim, igual o Let It Go. Que é quando ela se questiona o que ela é e tudo. E amo que a Disney queria tanto o Wicked pra ela, né? Que no final ela teve, né? Porque tá até o primeiro ato é fechado com Let It Go, né? Igual o Wicked termina com... Olha, mas a Erika sempre disse que Frozen era o Wicked. É, claramente é. Dá pra ver que eles sempre quiseram e aí ainda chamaram até quem fez o Wicked. Aí, né? E Dino tá aí fazendo. E se viesse pro Brasil, Fabi Bank ia fazer o quê? A Ana. Eu acho. É, se você é Maiara, né? Porque ela é engraçada. Né? Ah, sim. A Ana é bem engraçadita. Pois é, acho que. Ela é bem legal, eu gosto das duas. A criança é maravilhosa. Sim. Porque no final a gente vê que são três Anas e três Elsas, né? Pequenininhas. Eu acho que na verdade não é na mesma peça, eu acho que depende. É subs, né? É. Sim, que na peça são os mesmos o tempo todo. Mas gente, eu acho aquele efeito dela trocando de roupa. Foda, a troca do vestido é foda. Ficou, nossa, Paulo Barro chorou sangue. Porra, Katniss, né? Ficou. Porra, é sobre. Não sei se eu vi em algum lugar, mas é tipo, tem um buraco embaixo e puxa uma roupa dela. A pessoa mesmo que puxa a roupa. Caraca, dela, muito assim, foda. E vira aquela roupa dela. Sim. Obviamente que eu acho que, sei lá, pelo menos 60% não foi filmado ao vivo, né? Foi filmado e montado. Então dá pra disfarçar muita coisa que talvez no ao vivo não dê pra disfarçar. Uhum. Mas, cara, é assim, coisa linda de ver. Coisa linda, chiquérrima de ver. Por que eles fazem esse negócio de não ter musical no streaming, né? Pra gente ver no lugar na internet. É porque, não vai ver o musical, gente. Mas ver e assistir pela coisa é totalmente diferente. Totalmente diferente. E outra, não é todo mundo que mora na Broadway, lá nos Estados Unidos, pra ir na Broadway, né? Então, ou em Londres pra ir no West End, mas... Gente, eu já vi o Wicked 3 vezes no teatro, já vi nos filmes e eu vou continuar vendo se tiver outra vontade. Então, assim, se você gosta do negócio, você não vai deixar de ir. Ou em São Paulo, no Brasil, né? Não é todo mundo que mora em São Paulo, porque no Rio de Janeiro vem 2 musicais a cada 10 anos, e é isso aí. Então, mas é isso. Enfim, vamos fazer essa petição aí, por favor, Erika Hilton, faça alguma coisa. Já que ela tem que se cancelar, né? Vamos achar pautas para parar o cancelamento. Uma delas é com os fãs de musicais para trazer mais, né? Pois é. Vamos fazendo, né? Eu amei muito. Tudo pra mim também. Mais algo a dizer, Leozinho? Não, tô bem. Bem feliz. Caramelo tá falando. Tá, Caramelo gostou bastante. Ela gostou, né? Ela falou mais que Ana, o. Ou é mais Elza? Ela falou que o personagem favorito dela é Sven. Ela é relatable pra ela. Sim. Perfeito. O que Lorca achou, hein? Lorca falou que é um filme. Realmente. É um musical, né? É um musical. É isso. Eu amo. Mas é isso então, né, menino? Vamos aqui seguir. Sassi, mas você que tem os bastidores, por que a Disney resolveu colocar esse musical lá agora? Menino, aparentemente eles gravaram isso no ano passado, né? E aí que eles viram o sucesso do Hamilton. E aí eles decidiram que eles vão fazer mais. Tem mais uns 2 musicais na Disney lá no Disney Plus. Tem o Rei Leão. Tem o do menino gordinho também. Gente, é depressivo. Qual é o menino gordinho depressivo? Agora não lembro. Ficou aparecendo bastante. Não é na Disney, não. É no Max, no Prime. Ficou aparecendo bastante pra mim um tempo. Mas podia ter podia até pôr o Wicked mesmo agora, né? Que tem o hype. Tanto que assim, o Evan Hansen não tem um musical filmado, né? Tem um filme que fizeram bem perto com a maquiagem de um menino de 13 anos, que é tenebroso. Podiam botar o musical. Inclusive, me falaram que a montagem brasileira foi bem boa desse Evan Hansen? Uhum. Não sabia que tinha. Ai, menina, eu tô tão arrependido que Menina Nas Malvadas vai acabar agora esse final de semana e eu não assisti. Queria muito. Ah, também não vi, não. Regina, mas vou a São Paulo ver Dream Girls. Olha aí. Provavelmente em agosto. Ah, eu quero assistir também. Vai ser tudo. Vocês podiam conversar com Fabi e Maíra, amigas de vocês, né? E Malévola, pra dar uma esticada pra Wicked pra gente ver em dezembro. Amiga, essa ponta é esticada, mas eu acho que não vai por causa do filme. Então, era pra ter junto. Ele já esticou agora pra julho, né? Sim. Menina, eu fiquei sabendo no site X, ó, não sei se é verdade, Maíra, não me processe. Que... supostamente. É, supostamente, Maíra tá fazendo muito poucas, menos sessões do que ela fazia hoje, porque parece que não tá aguentando. Porque também, né? Imagina ficar gritando o tempo inteiro. Pois é. E fala, eu vi muita gente que foi assim, que pegou as substitutas. Eu, quando eu fui agora, na última vez, tava as duas mesmo. Não tava nenhum elenco. Que loucura. Elas também tem que ter a voz pra dublar o filme, né? Que tá aí daqui a pouco pra elas dublar, né? Então, acho que elas já dublaram, já. Não, acho que nem deve ter pra dublar, não. Dublaram o trailer que eu vi. Sei lá. Porque elas meio que dá uma entrevista falando que, ai, tipo, ai, não posso comentar muito. Ah, então já deve ter dublado mesmo. É porque é cheio de spoiler, né? Ninguém conhece essa história. Mas sempre eles botam essas paradas, tipo assim, ai, não, vai ter música inédita. Ah, vai ter, sei lá, o quê? E aí as pessoas ficam... Não, de fato vai ter as músicas novas, né? Não, né? Vai ter duas. Vai ter duas. Vai ter que duas. Vai, uma da Galinda e uma da Fada. Ah, é verdade, verdade. Porque eles fizeram pra concorrer ao Oscar. É, aí não concorre, bum. Carolina Dickmann, já vamos profetizar que a Ariana Grande e o Oscar winner. Meu Deus, será? É bigode, né? Bigode. É, agora falou que Jennifer Lopez vai entrar na briga, né? Com o filme que ela tá fazendo lá, nem lembro qual que é o filme. É o quê? É Beijo da Mulher Aranha. É, Beijo da Mulher Aranha. Se Jennifer Lopez ganhar a Ariana, não, acabou-se tudo, né? Acabou o Oscar, né? Aí Amber Ryan pode ganhar. Aí virou farofa. Foda-se. Virou Brasil. Virou Brasil. Eu amo, virou Brasil. Vocês são foda. Brasil, mostra a tua cara, né? Aham. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Eu. O Oscar. O Oscar mesmo. O. Busca o Oscar pra mim. Busca pra mim. Busca pra mim. Gente, nosso TDA tá demais. Desesperador. Não posso falar isso, mas... Até Eduardo Sasser tá perdido no personagem. É isso. Sasser normalmente tá arranhando, tá bom. Agora ele tá puxa. Eu já tô entendendo uma outra, ele tá aqui, ó. Ah, eu só aceito, gente. Eu só aceito. Amiga, meu micropênis abalou. Eu vou conforme o fluxo. Olha, entendeu? Aí. Já me estressei o suficiente com essa compra maldita no Prime Video. Verdade. Ah, descobriu quem foi? Não descobri. Mas ela respondeu? Aqui há 2 horas. Não, não respondeu. Isso, não respondeu. É porque tá tentando cancelar. Falou, ih, caralho, descobriu, fudeu. Me pegaram. Porra. Esse grande serviço. Porra, quem assina Amazon Music, caralho? Porra. Com certeza foi sem querer, Sassi. Vou descobrir agora, né, que eu cancelei. É porque é tudo sem querer. Ai, botei o Amazon Prime sem comercial. Pra que eu quero o Amazon Prime sem comercial, gente? Eu não vou morrer. Exatamente. Ah, mas é 10 reais, 10 reais faz falta. Com certeza. Não, é 10 reais aqui, 10 reais ali, 10 reais ali. Te dá 10 reais, não dá, né? Não, velho, 10 reais num ano são 120 reais. Pra não assistir comercial no Prime Video? Que a gente nem vê tanta coisa lá. É o momento de beber água, de ir no banheiro, entendeu? De fazer as coisas. Ah, eu, hein? Lavar uma cozinha. Lava a xereca, né? A banda sempre lavando a cozinha, né? É isso, gente. Meu Deus. Ou a xereca, é isso. É isso. Xereca no tanque. Mas já que a gente tá falando de xereca, vamos falar de micropênis, então. Não, tudo bom? E o que eu fiz agora? Eu vou falar de Coração de Ferro, né? Ironheart. Que estreou aí sua primeira e possível única temporada no Disney Plus, né? Que a Disney botou aí 3 episódios e semana que vem, né? Na verdade, essa semana, quando você estiver ouvindo, saem os últimos 3 episódios, né? Então, Eles estão desovando. Ah, são só six? São só six. Achei que eram nove. Only six, né? E uma série com muitos problemas, né? Porque ela foi gravada antes de Pantera Negra, se eu não me engano. Ou logo depois das filmagens do Pantera Negra. Acho que é um pouquinho depois. Tanto que a Riri aparece, né, no Pantera Negra 2. E ficou no limbo da Disney aí, né? Ficou perdida. Até que as cenas resolveram desovar, né? Era pra ter estreado ano passado. E aí as cenas resolveram desovar e realmente vão desovar. E eu tenho que dizer que ontem eu estava mais doente do que hoje. Então eu não consegui assistir ao Iron Heart, né? Mas eu confio tudo por você. Mas eu confio em vocês que assistiram. Aí eu queria que o Leoz contasse pra gente do que é Iron Heart, né? E contasse pra gente como foi esses três primeiros episódios. Foram bons, foram ruins? Dá pro gasto, não dá pro gasto? Eu também confio em vocês, galera. Você confia em dois homens brancos? Com vamos, galera, mulheres. Com micropênis. Amigo, vamos lá. É, Riri, né, essa menina inventora, muito inteligente, mais inteligente que Tony Stark. Amém. Porém, sem dinheiro e sem encostada. Matrícula, né? A gente sem descobriu. Dinheiro, encostada, sem vontade, né? Uhum. Porque nas primeiras cenas da série, achei isso maravilhoso, que a primeira coisa que a gente comentou, falou, né, Riri tá há quantos anos nessa faculdade? Que ninguém deu conta ainda. Jubilada, né? Aí nas primeiras cenas, a doutora Bailey lá da faculdade dela chega pra ela e fala assim, ô, minha querida, tu tá já mais de 4 anos aqui encostado, não entregou um protótipo decente pra facu, e não tem nem matrícula, né? Adorei esse plot. Uhum. Então, vamos estar te convidando a se retirar. Uhum. 4 anos depois, né? Ninguém se incomodou exato. Antes. Vamos lá, lançando logo uma expulsão. Aí Riri fala assim, ah, mas eu entendi por que que sou inventora, sou inteligente e tal, Tony Stark, mama meu cu. Aí a doutora Bailey falou assim, é isso mesmo, sinto muito. Aí, enquanto a gente tá acompanhando essa... Na verdade a gente descobre depois, né, Zanon, que Riri teve umas barras aí no passado dela, que era o seguinte, eu vou adiantar pra vocês. Riri morava com sua mãe em Chicago, seu padrasto minha Gary, mãe. Sua mãe, Dona Paula. Uhum. Padrasto parabéns, dela, não sei se tinha Gary, George, é um padrasto muito legal. E tinha uma melhor amiga, Natalie. E aí. Você sentiu também? Senti super. Colhe o velcro bem colado? Uhum. Natalie é uma fofa, uma maravilhosa, pelo pouco que a gente viu, né, dela. Natalie é Deja. Isso, desde Lyric Video, né? Como é o nome da gata? Lyric Song, não sei. Isso, Lyric Song. E aí, Natalie Riri, muito amiga, tá? Ai, amiga. Um belo eu dia, menino. Estavam lá na oficina do padrasto de Riri. Entrou um anão vestido de palhaço. Mentira, entrou um assaltante. E aí saiu atirando pra todo relado, assim, né? Tava tiro de justiça. Matou o padrasto de Riri e Natalie. Meu Deus. Durma com barulho desse. Riri e mamãe ficaram, né, traumatizadas, com toda razão e tal. E Riri foi pra sua vida fazer esse projeto. Quando Riri é jubilada da facu, ela pega o robô assistente dela, que ela fez, né, pra facu, e sai voando em direção à sua casa. Só que o robô não tá mais aceitando as credenciais dela. Ele fica falando assim, quem é você, Ray Ray? Vamos lá, ele não sei o que. Tipo, quem é você? É você. E aí ela tentando tirar a máscara, igual no Masked Singer, assim. Sim, e aí ele fica, vou ter que desligar porque você foi expulsa. E ela já tá quase chegando em Chicago, nisso o robô começa a falhar, começa a jogar ela de um lado pro outro. Meu Deus. E aí, quando o Riri enfia a Terriza em Chicago, toda quebrada com o robô, quem vê Riri como estrela no céu? Tony Ramos. Sem pelos. É. O querido Anthony Ramos, né, o muso de Sassi. Nossa, tá nessa série saborosíssimo. Todo tatuado, né, de demônio. Todo tatuado de demônio dele de tá com cabelinho. Apesar da testa de outdoor. Ele tá com o cabelinho do Beisola, amigo, tá um charme. Saborosíssimo. Tá a cara do Ângelo Paes Leme. Só voltar num plot de Riri não ser matriculada e tal, porque ela não quer se matricular tudo, porque ela é muito inteligente, ela não vai aprender nada, ela não consegue inventar nada novo. E aí depois ela falou, só tem o ensinar aqui, né? É, e aí é por isso que ela não se matricula aí. E aí ela continua nesse plot de sem matrícula, porque é muito inteligente e a faculdade não dá o que ela precisa pra montar as coisas que ela queria. Gente, o Tony Ramos não sabor, né? Ele tá em Hamilton também, ele é cantor, Amanda. E canta muito bem. Eu vou te mandar um clipe do Anthony Ramos, Amanda, pra você assistir. Por favor. Você vai avaliar muito. Ele vai tá falando, famoso, né? Ultimamente, eu lembro. Ele fez Transformers também, né, o Anthony Ramos. Esse último. O robô me derrubou aqui. Eu vi. Ah, Anthony Ramos. E Hamilton. Ele fez Hamilton. Fez aqui agora. Transformers. Ele fez Nasce Uma Estrela. Sim, ele era o amigo da Lady Gaga. Ele em Twisters era o Paga Lanche, né? Ele fez alguma coisa na CW dos heróis, não fez não? Acho que não. Não sei. Iron Heart. Okay. É, mas ele é agora o herói vilão, sei lá, capuz, né? Jaqueta vermelha, né? Jaqueta vermelha. Porque contar pra vocês, Tony Ramos, não sei se você não falou já enquanto tava caído, quem que não, Tony interpreta. Ele faz esse personagem bandidinho, né? Que é líder de uma gangue muito revolucionária. Bandidinho. Menino, ele tá numa gangue. Ele é tipo o Brad Pitt em 11 Homens no Segredo. Na verdade, ele é o George Clooney. Menino, ele fez o Will em bandidinho. Olha aí. Tony Ramos. Devia ser filho do Will, né? Ele tá numa gangue de ativismo, hackathon, sei lá, né? Que delícia. Bandido. E aí ele quer recrutar Riri no lugar do homem que ele demitiu pra ir atrás de seus objetivos. E aí, junto com ele tem várias mulherzinhas, várias putinhas aborteiras e Sheiko Lê, a grande drag de RuPaul, né? Putinhas aborteiras. Amanda vai pegar essa referência. Ah, muito bom. Mas porque assim, a gangue dele não é igual, como aquela menina disse, não pode entrar homem cis e hétero. Uhum. Só pode entrar militante, que é sapatão, é não binário, mulher. O único latino. Homem que tem cis junto é o chupa-rola dele, né? Que fica toda hora. Mas é latino, né? O latino é pra eles é raça, né? Então. Ah, mas é latino, assim, né? Latino. Mas é latino ou latinex? Latino saborzinho também. Latino branco. Ah, entendi. É como a Rainha Vitória falou que Riri é um pouco negra, né? O protagonista um pouco negra. Eu diria que esse moço é 10% latino. Fazendo a gradação aqui, né? Ai, gente, não me cancela. Reiva, corre aqui. Ai, ai. E aí, menino, tem essa gangue. Eles vão recrutar a Riri pra fazer pequenos trabalhos na cidade. Eles vão atrás de uma empresa chamada Túnel, que eu não entendi até agora o que fazia. Pegar aquela dinheiro. Boate de São Paulo, né? Menina, eu pensei nisso. Deixa eu falar um disclaimer, né? A primeira boate GLBT que eu fui foi a Túnel. Olha aí. Ah, é? Que delícia. E tava o Anthony Ramos lá? Não, nem o latino 10%. 10% latino. O latino é tipo cacau, né? Cacau é chocolate 50%. Socorro! Por favor, eu já parei. Não cancela a gente, Gente, eu tomo o chocolate do latino. Do baby, me leva. Mas aí o importante dessa série, que é o cliffhanger do primeiro episódio, é o seguinte. Quando o Riri começa a mexer no laboratório de casa de novo, da casa de mamãe, aparece, assim, pã, na cara dela, pã no sistema, Natalie, sua melhor amiga. Amiga. E beijo. Ela fala assim, Natalie? Tu não tava na morta? Na verdade, ela tava fazendo o upload do cérebro dela no robô dela. Ah, viva? Ela colocou... Calma. Ela colocou os negócios no cérebro dela e tava pensando no. Do nada ela lembrou do acidente que a amiga dela tomou um tiro e dormiu. Memórias, né? Memórias. Tudo Pitch, né? Memória. The Pitch? São fantasmas que. Como é? No ouvido, coisas que. Gente, é essa música. Porque a Natalie que aparece, ela fala assim: oi. Embrulha? Uhum. Nothing Spider. Aí aparece Rachel e Ruth. Que TDAH hoje tá. Porra. Nathalie é uma IA. Morales! Meu povo. Ela é tipo assim, me chame de neoprene, não sei o que, blá blá blá. Ela dá toda uma sigla, né? Amiga, ela é a Marisa Maior. Isso. Ah, só que ela é um IA que tem todas as memórias da Nathalie, né? Pessoa, inclusive da morte. Sua própria morte. E ela, inclusive, sofre gatilho da morte. Isso, fica tendo um ataque de pânico. Não, tudo. Peraí. Mas é uma robô ou é só uma IA? É só uma inteligência? É um holograma, assim, a Riri vê, né? Tipo, a projeção dela. E ela controla o suit, né? O cat suit ali da Coração de Ferro. Ah, é o Jarvis tipo, dela. Isso, tipo, é o Jarvis. Ela não consegue, tipo assim, ela não consegue pegar na Riri. Tem hora que ela até brinca. Se eu fosse um. Se eu não fosse uma pessoa, eu ia fazer isso, aí ela tenta pegar no negócio e atravessa, assim, sabe? Só que é muito realista, tipo, tanto que no segundo episódio ela se materializa pra mãe de Riri. A mãe de Riri fala assim: menina, não acredito que você não ia. Eu achei que era a Nathalie mesmo. Ela falou, pois é, mulher. Marisa Maior mesmo. E aí fica essa dúvida se é magia, se é tecnologia, porque a própria Riri fica boladíssima do tipo, como é que você lembra dessas coisas, gatinha? E aí ela fala assim, não sei, só sei que foi assim. E aí fica essa amizade do Pop, né, de Riri e Nathalie sendo retomada. Que essa, até agora, Eduardo Sasser e Amanda, essa protagonista é legal? Não. Ai, mas tá já querendo um endosso? Não, mas no primeiro episódio ela é uma puta de uma chata. Mas eu tava pensando o seguinte, né? Eu acho que a Riri, né, enquanto protagonista, sofre daquela barra que o protagonista tem que ser mais chato. Porque quando ela era coadjuvante de Pantera, ela era legalzona. Eu nem lembro dela em Pantera. Ela era muito divertida em Pantera. Fazia, acontecia, bordava, tava certo. Então, menina, ela tem umas barras assim, ó. E igual esse lance dela montar o robô dela lá. Finalizar. Ela era a Espoleta, né? Uhum, era a própria Ana da Frozen. Eu acho engraçado, né? Que na faculdade ela não terminava os projetos dela, o robô, não sei o que. Aí na garagem da casa dela ela conseguiu fazer todo o projeto de AI e tudo, né? Não, mas aí você tá... Porque a IA foi um acidente, né? Nem ela sabe como ela criou a Nathalie. Mas se ela tinha tecnologia, mas na garagem de casa ela conseguia? É porque ela fala que na faculdade ninguém dava valor e dinheiro de pesquisa pra ela, né, bichinha? Ah, mas na garagem dela ela tinha valor, né? Garoto foi sem querer, querendo. Meu Deus. Não, eu entendi, mas ela foi montando as coisas do robô, umas coisas a mais lá, com coisa que tinha na casa dela. Ah, ela descobriu o valor do lixo, né? Do upcycling. Hoje tá demais. E aí, que quando é o segundo episódio que entra a Deja, aí que a série tem a carisma. Não, e assim, o segundo episódio, não só ele vem Nathalie com tudo, como ele vem um grande personagem também, que é o Han Solo, né? Quê? Han Solo do filme Han Solo. É. Meu Deus. Han Solo jovem. É, que a Riri, ela começa a pesquisar umas peças, né? Uns bichos da parafuseta. Vai parar na casa desse homem, Joe. Aí ela vai descobrir, não sei se vocês vão lembrar desse personagem, que é muito legal. Ele é de outro mundo. Ele é. É exatamente isso. Sinceramente. O Joe, ele é filho... Tô até procurando o nome do personagem aqui, que eu acho que a mãe vai saber. Eu pesquisei na hora, porque eu não lembrava. E aí eu vi a foto e continuei não lembrando. É. Ó, ele é... Na verdade, Joe se chama Ezequiel Stane, filho de Obadiah Stane, que aparentemente foi um homem que traiu Tony Stark em algum Homem de Ferro. Ah, no primeiro? Então, o grande vilão de Homem de Ferro. E aí Joe revela que ele não quer ser como papai, então por isso ele tá tentando ser diferente. E aí ele tenta fazer vários projetos que não vão pra frente, e agora com a ajuda de Riri ele vai fazer tudo. Foi o cara que traiu o pai do Tony Stark? Traiu o Tony Stark. Então eu tô com... Eu acho que foi o pai, não foi não? Foi o Tony Stark, tem a foto dele com o Tony Stark. Ai, no primeiro filme. E aí Joe tem muito dinheiro e muitas ideias. E ele tem uma cara de sex offender? Ai, amigo, mas eu encarava. Mas você, filho. Eu já gosto. Você tá parece no mapa da fome. Eu já gosto do sex offender de Pulse, né? Esse aí, então, se junta. Ah, eu gosto do bandidinho. Foi o Jeff Bridges. fazia o Obadiah Stane. Mas aí esse cara, o Ezequiel, filho de Obadiah, ele é muito carismático, muito legal com o Hihi. Uhum, ele é meio socially awkward, assim, fã de Alanis, né? Fica ouvindo. It's not fair to remind me. Ah, eles cantando no carro, né? Num grande momento musical. Pois é, tem um final, menino, que ele vai lá cortar as flores tudo, ouvindo a Alanis fazer sua vingança. É ótimo. E aí, enquanto fica esse trio do pop, né? Que não é bem um trio, porque a Natalie nem sabe da existência de Ezequiel, nem vice-versa. A gente tem uns bandidinhos chantageando a galera da túnel. E a gente descobre que a jaqueta vermelha que Tony Ramos usa é tóxica. Que? Eita. É uma jaqueta com espírito do Mephisto. Não sei se é do Mephisto, mas é um capeta que fica assim... Que é uma massa pra todo mundo, não sei o que. E aí a jaqueta fica dando ordem pra ele, só que ele tem vários poderes. Fica invisível, né? Pula, empina e rebola. Aparece, teleporta. Claro, é, e a caralho é quatro. O diabo. Uma jaqueta velha, feia. E aí as aliades dele tudo ficam assim, as putinhas borteiras. Nossa, essa jaqueta, o que será que faz? Uma pega a jaqueta, leva uma coça do 10% latino. É uma loucura. Ah, é porque nesse segundo episódio, 10% latino, ele era mó legalzão no primeiro. Nesse segundo episódio, ele vira outra pessoa. Porque na hora que pega uma jaqueta do bumbum dele... De repente, espancador de mulher, assassino de bebês. Meu Deus. Você tire a jaqueta vermelha do meu macho. Aí ele vai lá, quer socar a pessoa. Pô, calma aí, linda. Você é só 10% latino. É. E assim, os bandidinhos que andam com o Tony Ramos, elas são, né, estão ali na bandidagem, mas tudo desconfiado. Fala assim, menina, vi Tony Ramos sem camisa, todo veio, todo tatuado, achei esquisito. Uhum. E aí, na Natalie fica falando assim... Né? Tem o plot que o Tony Ramos, essa jaqueta vermelha, vai fazendo crescer umas veias negociadas nele. E aí, pra disfarçar, a Latino 10% tatua em cima dessas veias pra disfarçar Imagina como deve estar lá embaixo, né? Porque as costas do peito do homem já tá tudo tomado de tatuagem. Gente. E aí no terceiro episódio começa a nascer uma veia na cara dele. Imagina esse homem, não pode comer uma linguiça, um ovo, um chocolate, né? Para inflamar tatu. Porque toda hora tem que ficar renovando. É. E aí Natalie fica assim pra rir. Hihi, por que tu tá enfiada com bandido, metida com bandido, morena? E aí ela fica assim, ai, Natalie, né? A gente tem que ir atrás das coisas e tal, ganhar dinheiro. E ela fica assim, tu vai ser presa, tu quer ser presa. E aí, Hihi fica, ah, será? E aí, terceiro episódio, que é o meu queridinho, acho que você não vai concordar também que ele é o melhor. Que Hihi. Eu gosto mais do segundo, eu acho, mas o terceiro eu gosto também. Achei a ação do terceiro muito boa, porque Hihi decide assim: eu quero um pedaço dessa jaqueta, eu vou roubar essa mulher pra mim, né? Pra descobrir o que é que rola com essa jaqueta vermelha. Aí Hihi planeja um plano com Natalie, que é o seguinte: enquanto eles vão invadir uma base ultra secreta lá da galera da jaquetagem, né, das putinhas morteiras de Tony Ramos, a Hihi vai fingir que ela tá dentro do Iron Suit dela, porque a Natalie vai estar controlando, né? Então a Natalie tá lá dentro, o povo acha que Hihi tá lá. Sim. E Hihi vai mergulhar na fonte da juventude que leva a estufa lá onde o jaqueta vai atacar um outro homem. Até o último suspiro, né, que é do filme, né? Isso, ela vai mergulhadora. E ela vai cortar com um laser que ela disfarçou lá com um negócio que o Joe ajudou ela a botar pra disfarçar os sensores de artefatos mágicos. Ela vai cortar um quadradinho de jaqueta vermelha pra ela enquanto os homens conversam. E aí, menina, começa a detectar as coisas tudo. Daqui a pouco tá todo mundo sem ar nessa instalação. Todo mundo sufocante. How am I supposed to breathe with no air? Né, já diria Jordan. Sparks. E aí é um pega pra capa, todo mundo correndo de um lado pro outro e Hihi fala pra Natalie, salva fulane, salva Sheikulê, pra não desconfiarem, não sei o que. E aí daqui a pouco, 10% latino vê o pedaço de jaqueta que tá com Hihi, Hihi não tá dentro do traje, ele fala, descobri você, sua vagabunda, vou denunciar você pra Tony Ramos, começa uma luta corpo a corpo. E aí daqui a pouco, quando Hihi já tá quase fudida, toda, né, mal paga, Natalie vem, salva Hihi e eles deixam o homem pra trás e o homem sufoca. E aí Hihi. Hihi assassina de latinos, né? Uhum. E aí Hihi começa a ter. Hihi cancela. E aí Hihi quase começa... o peito da mesma da Ice, né? Totalmente. E começa a ter um ataque de pânico. Ah, o que eu fiz? E Nathalie, calma, amiga, né? Pro bem maior. E aí, enquanto isso, a jaqueta que ficou com Tony Ramos começa a mostrar pra ele umas imagens de Destino Latino morrendo. Como se fosse uma projeção, assim, do que rolou. E aí, Tony fica, ué, por que você tá mostrando isso? Meu amigo, né? Porque ele pede pra Riri ir atrás de 10% Latino quando eles estão indo embora. E a Riri sobrevoa o local e fala assim: ai, achei ele ali na cara surfa, mas não tá se mexendo, infelizmente. E aí ele fala assim: poxa, que peninha. E aí tem uma hora que aparece uma sombra da suíte de Riri na projeção do jaqueta. Não sei se a jaqueta já contou pra Tony Ramos que Riri, filho da puta, deixou 10% Latino pra morrer. Ou se eles só quiseram causar essa impressão pra nos deixar animados. Compliquei. Mas aí estamos vendo aí o que vai acontecer com Riri e Nathalie na próxima, né? Joe também tá muito se impondo agora, né? Fazendo o Riri ajudar ele com os projetos. Ah, é, chantageando muito, né? Fala assim, se você não me ajudar, vou fazer o quê? Contar pra sua mãe. Onde você me conheceu, Sapira? É, sua vagabunda. E eu amo o primeiro plot de roubo 11 Homens do Segredo, porque eles apresentam a equipe no meio desse estilo, né? É, eles conseguiram um emprego, né? Sim. Mas aí eles conseguem. Salário de six figures. Igual, que tem um episódio que ele disse, o que, é que você vai fazer com esse dinheiro, não sei o que, vou fazer isso, vou fazer aquilo, no fim todas estão lá roubando. É, roubando de novo, eu não entendi o conceito de ficar roubando a vida inteira, né, mas só os três assaltos, acaba tudo, né. Ladrão profissional. Mas eu achei muito divertido a série, eu acho que como o Zanon falou, a graça maior é a Nathalie e o Joe, eu acho eles realmente personagens muito bons. Mas eu acho que a Riri tá encontrando seu rumo, né, ela é personagem. Mas, amiga, o problema de encontrar o rumo é que são 6 episódios, né? Ela não encontrou um rumo em 3. Mas eu não achei ela detestável como você achou em todos. Amiga, o primeiro episódio eu achei ela muito ruim. Ah, ela o só segundo é... ela melhora, porque tem o carisma dos outros e com a Nathalie eu acho que ela melhora também. Mas o primeiro ela é muito chato. Tem que ver com uma pessoa que foi jubilada. É, pau no cu dela, aquela encostada que não foi fazer uma treta. Eu amo tanto uma revolta. Não, mas é assim, o primeiro episódio era insuportável. Eu não consegui torcer um minuto, tanto que eu falei, é muito ruim. Eu falei, vou assistir o segundo, porque eu já tô aqui, né? Ou é e você aí, que gostei. Tem micropênis. É, tem isso também. Parece até, homem que, branco? Parece até que ela assinou a Amazon Music e tu aí. Não, mas aí o segundo, eu gostei do segundo, o terceiro também. Eu falei, ah, agora dei uma animada, por causa do carisma dos outros personagens. E a história ficou mais legal. Tá vendo por assim, Deja, né? Com certeza. Deja perfeita. Deja é maravilhosa. Se Deja fosse Riri, ia ser outra coisa. E Shuri apareceu? Não Deus é, me livre, espero pra que não. Né? Tem uma cena que Riri fala assim, ah, depois da minha experiência abroad, aí passa uma ceninha assim dela em Wakanda. Mas não... Aceitei no trailer também. Achei que o Shuri ia aparecer como essa grande cantora. Acho que não, amigo. Já tem uma sem carisma, vai por outra? Até porque é isso, né? Shuri riquíssimo não deu uma pilha pra Riri usar na pesquisa dela. Deu uma pilha, é ótimo. É, porque Riri tá aí tendo que catar lixo dos ferros velhos tudo. Eu achei que essa temporada... Porque assim, o suit dela lá não tem o coração com o que dá o poder, né? Não, deve ser o fim da temporada. Então, eu achei que ia ser... Porra, aí vai aparecer o coração e aí. Lógico. É, e aí acaba a temporada. Porque normalmente as séries da Marvel é tudo assim, no último episódio aparece o uniforme. No último é isso. Alguém sempre manda entregar, né? É, porque o suit dela pra mim tá prontinho, inclusive. Tá ótimo esse suit atual. E eu achei que ia ser vermelho e dourado, né? Nada é branco. Também. É, Grifinória, né? Que? Era amarelo e dourado aí por causa da JK. Tirou. Canceladíssimo. Mas eu achei uma graça surpresa. Acho que por tanto de merda que a Marvel tem feito, essa aí é bem despretensiosa, assim, tipo, apesar da, né, da militância hard, não tá querendo salvar o mundo, meu Deus, grandes ameaças. Não, uma historinha ali bem contida. Então, fiquei animado. Eu gosto de séries contidas em si próprio. Pois é. Não parece que estão querendo fazer muito easter egg, fora o Jebediah e Obadiah Stark Stain. Eu acho que quer mostrar que ela tá seguindo os mesmos passos do cara, mas de um outro jeito, né? Ele é a Tony Stark de calcinha. Amo. Mas eu acho também boazinha, gostei de ter visto os dois. Os dois episódios são. O primeiro é ruim, mas os dois outros são bons. Diverte, assim, você passa o tempo e tem as partes, as gracinhas que tem dos personagens, então é bem legalzinho. Uhum. Assim. Tem umas coisas meio absurdas, igual a capa projetar, rir, mostrar pro cara. Tem, né? Tem a AI que você. Que senti até gatilho da morte que ela nem existiu. Ela amigo, roubou, eu não entendi se no final ela ficou com um pedacinho que ela roubou ou se o pedacinho caiu pra trás. Não, caiu lá na estufa. Porque eles ficam mostrando uns flashbacks do pedacinho como se fosse, tipo, pra explicar por que a capa tá projetando, é isso? Ah, porque a capa, sei lá, se a capa filmou, né? Tava lá, né? Tipo, a capa sentiu a sua outra parte que foi tirada e projetou a cena. Acho que é isso mesmo, viu? Acho que é, né? Nossa, porque eu achei que eles iam tentar dizer, eu achei o seguinte, como a Riri foi meio filha da puta deixando o cara morrendo, né, depois que ele descobriu ela, eu achei que eles já iam tentar dizer que o pedaço da capa que tava com ela já deu uma influenciada pro mal, mas não, né. Mas menino, sabe como isso ser resolvido tão simples que eles têm de mostrar que Riri matou o outro? Shankly não é a grande hacker do universo? Era só ela recriar uma câmera ali e ver o que Riri fez e mostrar pro cara. Ah, mas aí melhor a jaqueta projetar, né, amigo? Que mais verossímil. Uma jaqueta dessa, menino, que faz de tudo. Limpa, aspira. E o que você achou da atuação de Shankly? Achei, né? As quatro falas que ela teve. É, ela bem... Bem, como é que eu diria, né? Bem tá. Contida, né? Então, né? É, uma atuação. Shankly, pra quem não conhece do universo Drag Race, é a vencedora do All Stars 6? 7? Não, 6. Não. Que é o 6? O 7 ah, então é ela tinha que estar com a Shuri. Não, é o 5 que ela é. Vencedora do quinto All Stars. Não, o quinto não foi. Ah, não. Foi não, o 4 foi. O 4 foi o empate, Monet. Depois o quinto foi Shea e 6 foi Sonic. É, quinto. E o 7 é o All Winners. Isso. Sonic. Mas é isso, eu acho Shea limitada, mas tudo bem, tá ali no núcleo que não precisa. Não compromete. Ah, e aí eu já vi os nerdola compartilhando foto de Shea falando: olha aí a protagonista da nova série, Lacração, não sei o que, eu ficar. Gente, a mulher mal aparece. Tem três falas, bate palma com a unha. Eu amo bate palma com a unha. Bate unha. Bate unha. Nerdolas são os piores, né, gente? Como pode? E falar em drag, né? Deixa eu só dar uma emendada. Já saiu o rumor de quem vai ser no All Stars 11. E olha, o elenco tá cada vez melhor. Olha. Temos Miranda Lebron 33? Claro que não. Brasileiro não tem nenhuma. Que isso, gente? Temos Betina para nós. All Stars 11 é o só as americanas. Ah, tá. E ainda no tem máximo, drag pra fazer isso, gente? Ah, amigo, eles começam a repetir, tipo assim, pega todas as ruins da temporada passada e bota. Porque todo dia tem um All-Star diferente. É, porque um esse ano, que... próximo ano vai ter 3 All-Star, pelo que vocês falaram, né? Vai ter o All-Winners 2, o 11 e o Global. Porque tá um All-Star tão vulgarizado, né, menino? Que esses All-Star de Star não tem nada, é só All mesmo. Ai, menina, é umas desconhecidas. Depois, se eu achar de novo, eu te mando. Você não vai conhecer metade, eu acho, pra lembrar. É só umas. Olha. Tipo, colocaram. Vai ser de bracket de novo. E aí colocaram as boas tudo numa bracket só. E aí as outras ficam todas merda. A velha tá inventando pra caramba, é isso, né? E o All Stars 10 tá aí, né? Com roubalheira pra uma só, né? Que nem deveria ter ganho e ganhou. E é isso. Velha maldita. Eu ia falar que ela tá esfarelando, mas nem tá, né? Tá lá correndo de patins nos stories. Correndo de patins. Nossa, tá fazendo todo dia um TikTok diferente a gata, né? Todo dia, lacrando. Ai, ai. Mas, menino, saindo, né, de Riri aí, Rihanna, né? Tá voltando novo álbum. Vamos para uma cidadezinha aí costeira, né? Pra falar da série que ficou top 1 na Netflix quase o final de semana inteiro, né? Só... ontem que foi ultrapassada, que é The Waterfront, né, o Pier, essa série aí criada por Kevin Williamson, né, criador aí de Pânico, de Dawson's Creek, e ele tá aí fazendo essa nova série, que eu acho que vai ser renovadíssima para a próxima temporada, tenho muita impressão de que vai ser renovada, e com um elenco aí de conhecidos, né? Temos um elenco de conhecidos no elenco, né? Tem o Joshua Jackson aí do pacto. Temos Maria Bello, que realmente está belíssima nessa série. Né? Não sou amiga, sou patroa. Sou patroa, e ela se chama Belly, eu amo. Como sempre, amo. Ela se chama Belly. Temos também o Holt McCallany, que semana passada falamos dele, que é o ator que fazia o Mindhunter, né? E que tá falando que vai ter os filmes de Mindhunter aqui. O Jake Weary, que fez Animal Kingdom, né? Foi uma série que eu assisti toda. É o viado? O irmão viado. Viado, mas ele entoiçou bastante pra essa série, né? Deu uma encorpada. Que ele era muito bonito em Animal Kingdom, todo tatuadão. É porque ele é pai de família, né? Você sendo gordofóbico, ninguém cancela, né? Meu amigo, mas ele tá esquisito de rosto, assim, não tá? É porque o physique dele tá ótimo, mas a cara... É o corte de cabelo, te falei. Né? Que nem a Amanda falou, quando a Amanda falou assim, a cara do Joshua Jackson, eu falei, é aquela carinha de peido preso nas bochechas? Que Joshua tem. É o filho do Joshua com a Bolívia, né? Uhum. A gente também tem aí nossa Melicinha Benoist, né? Depois perfeito. De ter feito aí as garotas do ônibus, como Heleninha Reutemann. A única que presta nessa família. A filha da puta que é. Ela é uma filha da puta que tá traindo a família. Safada. Família tudo de bandido. Vocês assistiram tudo essa bomba? Eu só vi o primeiro. Mas eu já vi no primeiro que ela tá de conluio com o Gerard Selasco. Menina, ela mata ele depois. Que isso? Suco, ou ela é pra proteger a família. Mega evil. Também temos a participação especial de Dave Annabelle, né? Também aí, com seus cabelos grisalhos, agora. E temos Topher Grace como o grande vilão da temporada. Topher Grace. O tubarão, né? Que começa a aparecer depois da metade da série. E, a princípio, a gente tem essa família aí, que é uma família muito rica, né? Dessa cidadezinha ali na Carolina do Norte. Bandidos. Que são não, a princípio eles são donos de um restaurante, de uma peixaria. Uhum. O patriarca da família, que é o Holt, acabou de ter um silicutico no coração, botou uma safena. Pegar a vagabunda na rua. Botou uma safena, botou uns eletrodos, botou umas coisas tudo. Inclusive a primeira cena dele é tendo um silicutico depois de comer uma puta, né? Uhum. E como a Amanda diz, ele ainda tem que dar instruções para as pessoas. Ah, eu amei essa cena. Tô morrendo, tô passando mal. Chama a mulher. Faço o quê? Chama a minha mulher. Não, chama a ambulância, depois você chama a minha mulher. Gente, o homem tá morrendo. Leva o homem pro hospital, pelo amor de Deus, pode ser louca. E eu amo que quando a Maria Bella chega lá no hospital, a puta tá na frente falando: Eu chamei a ambulância, fiquei com ele aqui. Ela fala: filha, vai tranquila pra casa e bota um sutiã. Eu amo que quando o Pace vai fazer o drama de papai tava te traindo, ela fala assim, meu filho, teu pai acabou de ter dois infartos, a gente não pode ter tudo nessa vida, não. É isso. Exato. Eu esqueci de falar que também temos Rafael Silva, né, brasileiro, Rafael Silva, aí de 9-1, Lone Star. Sempre um gostoso, né? No elenco, que ele é bartender avulso. O bartender avulso é brasileiro. Você não falou do grande Gerardo Selasco, né? Grande Gerardo Selasco, que eu não faço ideia de quem seja. Também conhecido como Adrian Belani, que ele trocou de nome esse ator. Ah, tá, que ele tem outras coisas, né? Ele fez outras séries. E ele é bastante gostoso. Né? Você não sabia, fez... Amanda, que o avulso do bar next. É brasileiro? Não sabia não, mas bom brasileiro, bom exemplo da espécie. E ele temos a reviravolta, né? É? Ele fica com o filho do Rob Lowe. Maravilhoso. Ah, pode ter tudo, né? E temos a revelação de que ele é filho do Holt também aqui. Gente! Eita! É, que a mãe dele teve um caso com ele, que trabalhava no restaurante. E aí ela nunca contou pra ele. Quando ela tava morrendo de câncer, ela contou que ele era papai. E aí ele decide ir conhecer a família, né? A princípio de longe, sem contar. Coitado. Né? Só família que aí ele se mete nessa família. Ele se junta com a Heleninha pra fazer alguma coisa? Não, menino, ele se junta com os irmãos. Porque quando o Topher Grace surge, Heleninha não é irmã dele? Deles? É, Heleninha é irmã dele, né? Ah, tá. Aí você deve estar pensando, por que Heleninha, né? Porque a Melissa Benoist, ela é viciada em álcool, drogas e botou fogo na casa com o filho dentro. Copiaram ela? Não, tem esse plot. E aí, menino, quando o Harlan tava se recuperando do Operação no Coração, as finanças estavam passando por um momento difícil. Então, o filho, né, o Kane, ele decide fazer umas travessias de droga, assim, uma coisa tranquila. Bobagem, né? Mas bobeirinha. Tem que ficar tiro na roupa, né, menino, pra mostrar que não tá com nada. Exato, e realmente ele não tava com nada, amamos. Porra. Ah, eu não vi, eu não sei. Eu queria uma visão completa pra entender se tava meio com nada. Eu mandei no grupo, não mandei? Mandou ele de calça baixa lá. Sim, mas então, mas aí ele corta, né? Corta. Ah, sim. Corta, é uma série de família, né? Uma série familiar. Ah, achei com certeza. Pro nível que já tava, era melhor conseguir. Não é? Ah, mostra logo tudo. Tudo que é bonito é pra se mostrar. E aí ele tá fazendo esse contrabando, né? Pra poder ganhar dinheiro, porque eles estão devendo milhões de dólares. E em paralelo, a Maria Bello tá negociando com o David e a Annabelle umas terras que eles têm pra fazer um grande resort. E esse homem fica em cima dela, querendo transar com ela. Um desespero, um inferno. E aí, menino, no começo do episódio a gente vê que a droga é roubada por uma galera, né? E a gente descobre que o xerife da cidade, que é o cara que tá contratando o serviço de entrega de drogas. Ah, e aí isso é bebida da cocaína. O Holt descobre descobre que tá sendo feito esse coisa, né? Esse tráfico. E ele decide se impor. Porque no passado, o pai do Holt fazia esse manejamento de materiais de um lugar pro outro. Inclusive, o pai dele foi morto por causa disso. Amo manejamento de materiais. E aí, menino, eles conseguem se livrar desse xerife e eles querem ser introduzidos a quem é realmente o dono do material. E a gente descobre que ele é Topher Grace, né? Só que ele não tem cara de perigoso, Topher Grace. Ele é um cara que é super bem-humorado, tá sempre rindo. É, o Homem-Aranha, né? Mas ele foi diagnosticado com sociopatia aguda, né? Meu Deus, só gente é boa mesmo. Ele não tem remorso. Ele dá um tiro no filho de Heleninha Reutemann. Gente, é Thiago, filho da Helena Ranaldi? Ô, Sassi, posso só falar aqui do primeiro episódio? Qual foi a cena que você me perdeu? A cena que o pai de Pace pega o amiguinho dele que mandou ele tirar a roupa e bota pra o tubarão comer a cara na... Ah, eu amei. Na água. E fica dizendo, se não me contar, vou dar pro tubarão. E Pace fica assim, pai, para com isso, pai, que mico, meu amigo, pô. E aí ele, ó, o tubarãozinho tá chegando. Falei, gente, o que que tá acontecendo? E depois disso o xerife mata ele, né? Depois o quê? O xerife mata esse amigo drogadinho do Pace. Ah, eu acho que faltou Pace pegar o amigo antes de morrer. Ele é hétero, só pega as mulherzinhas. Não tem propriedade nessa série, não, né? Não, não tem. Porque o único personagem gay da série é o Rafael Silva, né? Ele namora, né? É casado, mas o marido não aparece na série. Gente, ele tá especialista em fazer viado, né? É. Que nem David Corinthians. Será, né? E assim, essa série ela vai tendo aquele escalonamento de merda, né? Porque as coisas vão ficando cada vez mais intensas. Mas eu confesso que eu fiquei muito entretido, tanto que das séries que eu vi nessa semana, que eu vi três séries completas, né, que foi essa, foi O Limpo e Mentirosos, essa foi a primeira que eu terminei. Eu vi 5 episódios primeiro, e aí depois eu fui revezando, um de Mentirosos, um de O Limpo e um dela, né. E aí foi a primeira que eu terminei, porque são só 8 episódios, né, não são 10. Amigo, são 8 horas da sua vida. São 40 minutos, amigo, é 40 minutos. São 5 horas da sua vida. E eu fiquei muito investido com essa família, né? Porque é uma coisa meio Dynasty, assim, é uma coisa meio... A família acima de tudo, só que é sempre... Eu sei que você ficou investido. Um sacaneando o outro, um escondendo coisa do outro, então... Eu achei bem maneiro, de verdade. E, aparentemente, o público da Netflix também, né? Porque, como eu disse, ela ficou em primeiro lugar aí o fim de semana inteiro. Mas eu gostei, sinceramente. Dos peers, né? Eu gostei, sinceramente. Eu achei que essa série fosse a série que eu ia falar, nossa, essa realmente eu vou ver pelo contrato. Mas eu fiquei interessada, fiquei investida. Eu vou ver, só porque essa minha quando semana acabar foi todas as séries do mundo, né? Não, essa eu vou ver. Essa tá na fila, assim, top 3. Na ordem. Eu fiquei bem entretido, real. Bem entretido, real, real, real. Então eu vou terminar. Mas vale a pena, Sassi, você que viu tudo. Vale a pena. Vale, agora. Tá. Vale. Essa era de pai. Essa era de pai. Mas pai. É muito boa. E a personagem da Maria Bela é muito foda. A personagem da Maria Bela é muito, muito foda. Aí, como eu falei, a Heleninha Reutemann, ela tá de coluio com polícia, né? Ela que tá vazando as coisas pro policial. Só que aí chega uma hora que o Kenny fala pra ela, cara, tu tá sacaneando a gente vai se fuder. Aí ela se sacrifica como tributo, né? Ela usa droga, mesmo estando há um ano limpa, pra poder fazer o detetive, que também é outro ex-viciado, usar heroína. E aí ele tem uma overdose de heroína e mata. Que isso? É. Gente boa, né? Ela foi a heroína, né? Da família. Ela foi a velha safada. Ela descobre o que tá acontecendo com esses negócios escusos da família quando ela chega no escritório da peixaria e tá a Maria Bello enrolando um corpo no plástico filme. Gente. Ela fala, gente, o que tá acontecendo? A Maria Bello fala assim, você não queria ser incluída nos negócios da família? Chega aqui, meu bem, vem cá. Bem-vinda. E Thiago Reutemann gosta dela depois? No final ele passa a gostar dela, porque o Topher Grace sequestra ela, né? Sequestra ela, ele vê sequestrando ela, aí ele vai atrás, se esconde atrás do iate, e aí ele fala assim, cara, o que tá acontecendo? E aí Topher Grace dá um tiro na perna de Heleninha Reutemann, joga ela no mar, e aí Thiago faz o quê? Manda um bote salva-vidas pra ela não morrer afogada, enquanto... Tá ali sem. Eita, virou mentiroso. Ele salva a vida dela, salva. Manda a vida um da bote. Salva a vida da Heleninha. Né? Mas eu achei bem legal The Pier, gente. The Pier não, The Waterfront. Que bom, né, Mi, que tem seu público cativo. Eu sou esse público, né? Sou esse público assim, muito. Nosso muito... pai, né? É, exato. Pai. A nova manda mãe. Manda ser nossos pais. As mães. As mais afeminadas do grupo. As David Coran Sweat do grupo. E aí, menino, seguindo aqui, vamos para uma série que particularmente me decepcionou, por um lado. Ah, mas não acredito. Entregou um pouco do que eu esperava do outro, né? Que é a nova série original espanhola da Netflix chamada Olimpo, né? Porque desde que eles anunciaram essa série, que foi quando acabou Elite, né, é do mesmo estúdio, né, Zeta Studios, eu falei, gente, vai vir essa série aí que vai ocupar o lugar vazio que foi deixado. E aí eles fizeram questão de todo o material promocional dessa série ser sempre explorando os corpos dos atores, né. Eu falei, poxa, vai ser isso aí, sucesso demais. Mas é uma série que me decepcionou profundamente, assim, é uma série que ela nunca engrena nessa primeira temporada, que também é de 8 episódios, de 40 minutos. Mas é uma série que nunca, nunca, nunca engrena, né? Ela é protagonizada pela Clara Gaye, que é a mesma menina que fez o filme da Janela. Aberta Minha Janela, Janela Aberta, de novo, né? Clara Gaye. E também fez aquela série no Prime Video, né? O Internato Las Cumbres. Também fez aquela outra série, também espanhola, Não Nos Calaremos, que tem o abuso na escola. Eu fui da cara dessa menina, é a loirinha, né? É. Foi com a cara dessa querida. Gostei dela. Ah, porque se fosse negra, né? Donado. E aí a gente tem o Nuno Galego, né? Que é inclusive namorado da Clara Gaye na vida real. Né? Nuno Galego é hétero mesmo? Não é meme? Ele gente, é hétero mesmo. Jurava que esse homem era um viadão. Galego é quem? Ah, o loirinho? Nuno Galego é o que entrou na última temporada de Elite, né? É, não sei. Eu não vi. Ah, tá. Ele era é o aliado. Ele era gay. Ele era gay. Nossa, ele comia Joel toda hora. Não, tu falou nessa série nova aí, ele é quem? Nessa ele é o namorado da loira. Namorado da Maia. Tá. Porque fica falando pro viado, posta foto assim, amigo, vou postar pra você, gato. É, eu amei essa amizade do Pop, que... Que, aliás, o viado que enrustido é o drogadinho da oitava temporada, da sétima e da oitava temporada de Elite, né? É. Que namorava com Ruiva. Gente. É, que namorava com Ruiva. É ele. E aí, menino, o que que acontece, né? A gente é apresentado no começo da série a uma dupla de amigas que tá ali treinando, são de atletismo, né? Se eu não me engano, fazem heptatlo, que eu não faço ideia do que seja. Né? Porque que bom. E aí elas estão lá e, tipo, estão sendo convocadas pra esse CAR, né? Que é o Centro de Alto Rendimento. E elas decidem comemorar fumando um baseadinho. Coisa tranquila, coisa leve. Uhum. E aí, tela preta, Lost, e a gente vê um acidente de carro. A amiga, ruiva, toda morta. E a outra menina, toda quebrada. E aí a gente vai pro presente, né? Que a gente conhece essa grande protagonista insuportável, que é a Zoe. Que é essa menina que matou a amiga acidentalmente depois de fumar um baseado, junto com os índiozinhos. E aí ela tá contrariadíssima de estar ali no car, né? Ela tá ali contrariadíssima no car. E ela é a... Ela conhece, né, a gloriosa Núria, que vai fazer o tour pra ela, do car, e mostrar todos os grupinhos, né, todos os clubinhos. E aí a gente conhece alguns personagens, né? A gente conhece o Rock, que é jogador de rugby, o Christian, que é o Nuno Galego, também jogador de hockey, a Renata, né, ingrata, que é também corredora, e a mais, a top modelo, a bambambam, a bucetuda do car, que é a Maia, né, que ela é daquele nado sincronizado. Né? Que pra mim não é nenhum esporte, já quero ser cancelado agora do dia. Críticas, muitas críticas. E aí, menino, elas são apresentadas e tal, ficam ali bacanas e tal, se divertindo. E até que um dia, no mesmo dia, a Núria, ela é dupla da Maia, né? E a Maia, ela se acha a melhor do mundo. E ela fala assim, ninguém se esforça tanto como eu. Aí vai dizer Ronaldo. Que a mãe de Maia fica falando pra ela. Você não vai pra lugar nenhum fazendo dupla com essa fregota. Exato, porque a Núria cometeu a atrocidade de tirar uma semana de férias. Ah, um absurdo. Pergunta pro Cristiano Ronaldo quantas semanas de férias ele tirou desde que ele começou a treinar. Pergunta pro Neymar. Cometeu essa atrocidade. O Neymar começou a trabalhou, né? É, exatamente. E aí, a Maia fala assim, ué, já que tu é bucetuda, então, não precisa treinar, dá 10 giros aí de ponta cabeça dentro da água, que aí se você der esses 10 giros aí, tamo junto, é nós vamos fazer essa dupla. E aí a menina começa a fazer o giro, começa a fazer o giro, começa a fazer o giro, de repente essa menina desmaia dentro da piscina, aí vem Zoe, tira ela, leva ela pro hospital, e aí essa menina desaparece. Desaparece. Então você resumiu o primeiro episódio em um minuto pra você ver como tem nada, né, nessa série. Exato. E o Paulo não, a gente Lima... tem que falar que tem a barra do primeiro episódio que Nuno Galego é um grande fracotão, né? Aparentemente, esse homem não tava gostoso quando gravaram. E aí falam pra ele: você não pode ser parte do time com esse corpito de frango que você tem. Exato. E ele é irmão de um grande jogador de rugby, né? Que é uma das pessoas do Olimpo, porque o Olimpo é essa marca de roupas e acessórios que sempre dá, a cada ano, 3 patrocínios para os artistas. Viado, eu fiquei chocado com isso, que a vida inteira eu pensei que Olimpo ia ser o centro e tal, de o repente, centro. Não, é a Renner. Exatamente. É a Renner não, né? É a Nike. É o negócio que patrocina. E aí, depois que Nuno Galego desaparece, né, que ele é rejeitado pelo time... O irmão dele fala pra ele assim, vou te levar ali pra um negócio e depois você volta, né? E aí ele volta 2 episódios depois com outro corpo turbinadíssimo. O Hulk, né? Gente, tomou o suco. E aí a Maia fala assim, menino, tu não gosta de treinar? Como é que ficou com esse corpo? Aí ele falou assim, menino, treinei aí durante esses 2 meses, nessas 2 semanas. Comi o cu da sua mãe. 13 horas por dia eu fiquei treinando, por isso que eu fiquei com esse corpo saradíssimo. Como é cu de curioso, né? E aí a Maia começa a procurar a tal da Núria, que a Núria desapareceu. Cadê Núria? O Eris Núria. A Núria é a irmã dela, né? Não, é a dupla. Não, é a melhor amiga. É, a dupla. Eu acho que era irmã. A dupla do esporte. Aqui deu salto. Saltou, empinou e rebolou. E a Zoe, por algum motivo, é escolhida, apesar de ter chegado hoje no car, ela é escolhida para receber o primeiro patrocínio do Olimpo. E ela fez porra nenhuma, né? Amiga, ela não faz porra nenhuma a série inteira. Mas ela é uma grande promessa, né? Ela é um grande talento. É, um grande vem aí. Grande igual aquele filme da sauna, né? Potencial pra ser muito bom. E aí fica nessa putaria. Eles falam isso, mas se fosse um homem branco, vocês não estariam falando a mesma coisa. Uhum, se fosse o viado gostoso, né? Que tá tirando selfie pra postar no vestiário com pó na cara, vocês iam estar... Exato. Aí a Núria fica. A Maia fica obcecada em procurar a Núria, né? E tal. Aí acaba que o Nuno Galego também, quando ele também voltou com o patrocínio do Olimpo, né? E aí a gente tem o terceiro patrocínio que vai pro Rock, que é o jogador de rugby GLS, né? Exato, GLS. Que aí tem essas cenas que ele começa a se pegar com o Sebas, que é o outro jogador enrustido. Que ele fica fazendo a massagem ali com a mão na virilha. Menino, depois... fica impactado com essa cena da massagem que você mandou. Menino, eu gosto do vestiário. Um ponto bom dessa série é que ela tá desconstruindo padrões, né? Porque pegou um padrão enorme, parece um armário, e é uma grande de uma passiva patética. Né? Uhum. Mas não é afeminada. E emocionado. Afeminada. Não é afeminada. Infelizmente. Que eu seria que fosse. Caralho, Amanda, deu mó barraco agora no final do jogo do River com o Inter. Eita porra! O time do Inter teve que. O time do Inter teve que sair, metade do time do Inter saiu correndo pro vestiário. Eita. O pessoal tá segurando os jogadores do River. Puta que pariu. Gente, porra. Prenderam o povo na sala vendo o trailer de Superman. Maior confusão. Se é com viado, é viado batendo leque na cara do outro. Pega aí. É a queimada, né? Aconteceu. E aí, menino, a Maia fica obcecada, né, em encontrar a Núria, porque o pessoal fala que ela tá em casa, ela não tá. Aí a Maia decide denunciar o CAR pro antidoping, né? Porque ela sabe que tem algumas pessoas do ciclismo que estão se dopando, né? Ela descobre. E aí ela denuncia o CAR e tal. E aí a gente descobre, né, mais pro final, eu vou agilizar o processo, que na verdade a Olimpo desenvolveu uma forma de doping que não é acusada nos meios normais, né, não por exame de sangue, nem por exame de urina, e eles estão fazendo super atletas, né, tanto que tem um episódio que aquele lourinho invejoso do rugby também, ele quebra a mão do Rock pra ele não jogar mais. E aí, quando eles injetam o soro do super soldado no Rock, a mão dele começa a funcionar de novo. Só que ela tá toda roxa, assim, como se estivesse toda quebrada, toda podre. Mas a mão dele continua funcionando. Ele continua 100%. E aí, a Núria tava desaparecida, essa uma semana que ela ficou fora. Ela também tava fazendo o uso desse medicamento, né? E aí, a Maia passa a temporada inteira enchendo o saco. Da Zoe, porque a namoradinha da Zoe... Porque nessa série tem de tudo. Tem pra viado, tem pra sapatão. Sucesso demais, tá? Tem tesourinha também, um hit. Mas qual é o requisito da Olimpo? Porque assim, se eles tivessem chamado a Maia no primeiro episódio, ela teria ido fazer esse experimento. Sim. Não, porque ela era ela contra o doping. Ela acredita no talento. Ela acredita no talento. Mas aí, o que acontece nos minutos finais do último episódio? Ela mete uma cheirada no negócio. Ela aceita fazer parte do Olimpo, se dopar pra poder... Comprovando o que eu falei. Se tivesse chamado ela no começo, eu teria ido. Não, porque ela não dá aquele xilique com a menina? Não é ela que dá o xilique com a menina? Sim, com todo mundo que ela vê usando o doping, ela faz. Dá xilique porque não chamaram ela, gente. E aí ela consegue convencer todo o núcleo principal aí contra o Olimpo e contra o doping, né? Que é o Rock, o Christian e a Zoe. Ela consegue fazer todo mundo ir contra, né? Todo mundo ficar do lado dela. Aí quando todos eles estão do lado dela, ela é convencida pela Núria, porque a Núria fala assim: cara, eu me dopo porque o que importa pra mim é o que eu vou conquistar no final. Não importa você achar que você é melhor, você se esforçar mais que todo mundo, você não vai chegar lá. Aí ela some o episódio inteiro. Eu falei, porra, essa filha da puta vai se dopar. Aí quando ela volta, é a seletiva pra ver se elas vão representar a Espanha no nado sincronizado. E aí, viado, aquelas voltas debaixo d'água, elas fazem mais de 15 debaixo d'água sem respirar. E aí, quando ela sai da piscina, aí fica só os outros meninos assim. Tipo assim, não acredito que ela fez isso. E aí, claramente, ela se dopou, né? Olha. E aí, termina a temporada com o pessoal do Olimpo dizendo assim, e se, além da gente fazer, transformar esse pessoal em superatletas, e se a gente conseguisse adaptar esse soro pra gente poder voltar aos nossos melhores dias? Ou seja, eles vão fazer uma outra versão desse soro. Fonte da juventude. Gente, virou um sci-fi do nada. Né? Entendeu? Como os nossos pais. Eles vão fazer uma jogada aí pra voltar. E essa série foi aquele... muito grande. Aquele filme do Bruno Gagliasso. Da Gagliasso. Isso. Né? E assim, essa série foi uma decepção muito grande pra mim. Muito grande pra mim. Por quê? Porque eu esperava que eu ia me divertir e eu não me diverti. Ah, entendi. Entendeu? É, amigo, porque eu falei pro Henrique também. Assim, o Henrique falou, achei melhor que Elite. Eu falei, só se for Elite, última temporada, porque as primeiras temporadas de Elite eram muito mais divertidas que Exatamente, as primeiras temporadas de Elite eram muito legais, né? Mesmo com o mistério lá de quem matou, que era sempre o mesmo, eu achei o começo de Elite muito melhor do que o Olimpo. E os personagens não são tão interessantes quanto os de Elite, assim, né? Eu não vi Elite, eu não tenho essa referência, mas porque Elite não é um tipo de série que me pega, não. Só que Olimpo tinha gente bonita, música boa, né? Falei, poxa, vou querer ver. O Henrique falou assim, toda cena é uma rave, pulando, pá, pá, pá, pá. Falei, gente... É, foi uma... Pelo tesão mesmo, só que... Foi uma decepção pra mim. O pior é que nem o tesão compensa, porque a trama é tão patética, porque a Maya fica tentando convencer as pessoas do negócio do DOP, tá tipo, foda-se. Diferente do filme da sauna, esse realmente tinha potencial, porque eu gosto dessas paradas de esporte, assim, e teve o negócio do DOP e tal, eu vi o piloto, falei, cara, eu acho que eu vou engajar. Porque se fosse uma novelinha, né, com os personagens de boinha ali e tal, tendo... renderia, mas aí são todo carisma negativo, sabe? Eu também achei. Ai, os personagens bege, né? Mas assim, eu não desgostei, eu gostei. Só que eu acho que não o suficiente pra ver todos os episódios. Ele é uma série nota 5. Isso aí. Botando muita força. É. Mas eu acho que nem é a pegação que o povo fala tanto, né? Que o povo assiste só pela pegação mesmo, né? Não é nem pela história. Não achei nem uma grande coisa. Tem tipo isso, um negócio rende. De 10 segundos. Gente, abre um vídeo do X-Videos que você vai ver coisa melhor. Eu ia ver. Isso rendeu o bloco. Eu ia ver pelo tesão mesmo, mas não tá valendo, então... Vejo só os cortes. Instagram. Isso rendeu o bloco, gente, infelizmente. Né? Mas paciência. Mas já que a gente falou de gente bege, né? Vamos pra última pauta do nosso programa, que se tornou quase uma seita, né, menino? Sim. Aceitamos que do pastor Leosa, né? Eu fui o único que falei, né, quando a gente falou do primeiro episódio, que eu continuaria assistindo. Zanon torceu logo o nariz, falou, meu Deus, eu odiei. Zanon já falou, tirado do cu isso aí, eu já tô sabendo. Né, menina? Fiz o Iron Heart piloto, né? Fui um micro pênis falando do piloto dessa série, então é como no final dela. Eu não gostei do piloto o suficiente pra falar assim, caramba, tô mega engajada, mas eu fiquei curiosa, eu falei isso no episódio, no logado, que eu fiquei curiosa, mas o Léo falando, quando ele tava vendo, falando com a gente no grupo, me deixou mais curiosa ainda, e aí eu fui atrás. E aí? Então, eu fiquei curioso porque por isso que eu fui atrás do plot, né, falei, deixa eu ver aqui o spoiler, né. Quando eu falei que amei o final, Zanon falou assim, mas amou pelo tanto que é ruim ou pela farofa? Eu falei, gente, me deu duas opções ruins. Eu não gostei mesmo, ele, nossa. Não, é uma farofada, mas é bom. Eu gostei. Não, acho que esse é o principal, o efeito da gente, ser uma boa farofa. Né? Exatamente. Porque provavelmente vai ser renovado, eu acho. Todo mundo se perguntando do que estamos falando, né? Estamos falando de We Are Liars, né? Mentirosos. We Are Lailers. We Are Lailers. Nova série do Prime Video aí, né? Com um grande elenco de feios, né? Que temos a bissexual, né, de Gossip Grelo, já falamos semana passada. Temos Mamie Gummer, temos Candice Queen, né? Temos Josie Pisada. Que a gente descobriu, né, Sácia, que foi cantora da Miley Cyrus. Foi cantora da Miley Cyrus, exatamente. Ah, Candice, sim. Back in vocal da Hannah Montana. Sabia, não. Siam, né? E temos aí, né, muitos famosos, inclusive Josie Pisada, né, da grande série Invisible Boys, né? Maior hit do Brasil. Ô, menino, viu o piloto de Invisible Boys? Olha aí, acabando. Fraco. Mito, né? Só esse homem se humilhando com outro homem lá, tentando chupar ele, o homem não dando no couro. Olha. Se fosse hétero, você não ia falar isso. Pois é. Mas, Leózio, eu realmente estou com a minha garganta doendo agora, porque estou com dor de garganta e amidalite. Conta pra gente do que se trata Mentirosos ou We Are Laylas. Menino, eu já contei os três primeiros aqui, né, quando a gente comentou semana passada. Mas temos aí o grande drama de ricos serem ricos, né? Então, Cade, né, nossa liar principal aí, tá com uns probleminha que é o seguinte. Ela passou esse verão aí 16, 16, com seus amigos mentirosos, né? Johnny, Mirren e Getz, seu grande amor, seu grande amigo. Passou esse verão aí que ela se lembra até uma parte. Ela se lembra de ter beijado Getz. E conforme ela, né, volta ali pra ilha um ano depois, traumatizada, ela começa a lembrar aos poucos de coisas que aconteceram. Mas ela sofreu um ataque, um negócio aí que ela surgiu toda machucada, que ela não sabe bem o que aconteceu. E os Lyres ficam dizendo assim, é melhor a gente não falar, as mães proibiram, né, as Leilas não querem que a gente conte. Porque toda vez que alguém fala, você começa a se tremer inteira e fica traumatizada. Aliás, péssimas essas cenas da. Sim. Que meninas estão péssimas tendo stream ali. Imagina, achei que passou tanta veracidade esquisando coisa dela. É. E aí a gente já viu que esse verão não deu bom, né? Porque vovó morreu, né? Vovó. Como é o nome da gata, gente? Eu sempre esqueço. Tipper! Tipper. Vovó apareceu aí enquanto as Leilas discutiam, né, finanças. E aí deixou um colar de pérolas, né, e muitas memórias para suas filhas ficarem... Porque é importante dizer, né, que Cadence, Johnny e Mirren são cada um filho de uma Leila, né? Uma das filhas dos patriarcas aí. E aí tem essa rivalidade feminina entre todos da família, das mães por conta da fortuna, do amor do pai, não sei o que e tal. E os Lyres, eles estão tentando navegar, né, tanta podridão e tanta corrida de limões que sobrou pra eles. Mas eu queria saber as impressões de vocês da série, assim, tanto do que vocês viram no começo, quanto se desenvolver. Que, cara, é que nem eu falei, assim, eu acho que a série vai crescer nos três primeiros, mas o que eu me diverti nos outros depois, o tanto de sacanagem que eles faziam, Johnny indo resgatar o irmão no meio do mar... E aí as mães toda hora tendo que se fuder uma pra acusar a outra, e cada uma querendo queimar a outra só piorar. O tempo inteiro, situação, né? Amiga, essa situação das mães se degladiando por dinheiro, por atenção, por qualquer coisa. Tipo assim, qualquer pessoa que tem irmão, você já se identifica. Obviamente, eu tenho irmão pobre, né? Então a gente não discute dinheiro, só falta de... dinheiro. Mais ou menos isso, né? Mas assim, elas competem por tudo e qualquer coisa. E aí eu já quero fazer um adendo de que existe um outro livro. E vale dizer que estão todas fodidas, né? Financeiramente. Exato. Apesar de todo mundo ser rico, tá todo mundo fodido financeiramente. Mas existe um outro livro desse universo, Lyres, que conta a história delas. Family of Laylas, né? Exatamente. E que eu já estou curiosíssima de comprar, porque assim, esse livro. Viado, eu já peguei esse livro. Eu pensei que era Pirulito Lyres, Big Little Lyres, Bunch of Lyres, House of Lyres. É tudo mesmo. Eu já baixei esse livro no site que eu baixo legalmente, vou te passar. Kindle. Opa, por favor. No Kindle Unlimited tem. Tem no Kindle Unlimited. Até mas porque... E se eu te falar que eu já comprei We Are Lyres pra baixo pra ler também? Mas, gente, tava barato esses dias, né? Tava R$9,90. Pois é. É, eu tava de graça. Ah, você pegou de graça? É. Ah, tá. Depois você me passa também. Mas, assim, o que me conquistou nessa série foram os micronúcleos mesmo, assim. Uhum. deixou umas histórias, umas pegadas muito boas, assim, de você querer ver o desenvolvimento desses núcleos. Então, isso me pegou muito. E o mistério, né, cara? Assim, eu, no final, eu já tava igualzinha a Candy, falando, pelo amor de Deus, alguém me fala que merda que aconteceu nesse dia. Porque ela vai lembrando fragmentos, conforme a série vai andando, porque ela vai visitando a casa, né, enfim, e conversando com as pessoas e tal. Ela vai refazendo esse dia. Uhum. Só que é muito lento. A gente só fica realmente sabendo o que aconteceu no oitavo episódio. Isso te prende muito de você entender o que aconteceu. Eles têm uma ótima justificativa. Eu achei muito boa de não falar, porque, enfim, ela confusiona e bababá. E eles, no final, até dão um jeito assim, de induzir ela a chegar nas memórias sem falar diretamente. Isso também é muito legal. O ponto baixo pra mim é o pai, o patriarca, o saco. Todas as cenas com ele pra mim foram... Cara, fala assim, do não meu fica... velho. só o velho gostoso de você. Entrou só pra ser gostoso no, aos olhos de Sanon. Né, porque... Amiga, você não acha também, vai? Ai, ninguém amiga, acha, não. Amiga. Ele chega lá, único... com o cuzão arregalado pra você. Fala, se eu fosse os cachorros, ele não teria um minuto de paz, né? O único gostoso pra mim dessa série é o taxista, Bolt Taxi Driver. Só que é horrível, ele é horroroso, só que ele é muito gostoso. Uns bração, assim, um peitão. Prefiro o peixeiro. Ah, mas tem o cara que pega a Caroline, que é bom também. É o peixeiro. Verdade, o peixeiro é um gostoso sênior. Sim, e o marido de Caroline, apesar de ser um grande cretinho. Mas não me chamou muita atenção, não. Muito, muito desbotado. Muito né? Desbotado. É, demais, muito. Mas, cara, suspense... Não sei se eu posso falar com suspense, mas assim, um drama de investigação do jeito que eu gosto, assim, que não vai me entregar tudo de cara, mas também não vai me dar uma desculpa que me chama de burra pra não me entregar tudo de cara, né? Que geralmente essas séries assim... Você fala assim, gente, mas se fizesse isso assim, assim, não tinha nem série, era só um filme, porque não tinha material. Esse não, ele conseguiu fazer de uma forma que ficasse interessante o suficiente pra te prender, sem te revelar muita coisa logo de cara. Então, eu já tô recomendando pra todo mundo, é isso. Só vejam, por favor, minhas impressões. E vocês, Zanon? Então, eu falei que eu detestei, né, o primeiro, como... E aí eu até falei, vou fazer uma retratação, né? Porque depois do episódio, acho que do terceiro episódio, a série fica um ritmo melhor, fica boa mesmo de assistir, porque é desenvolvida as coisas melhores e acontecem mais coisas. Eu só acho assim, muito tempo, são 8 episódios de 1 hora e não precisava. Porque assim, o livro, pelo que eu vi, é um livro curto, acho que tem 300 páginas, nem isso. Uhum. Então assim, é muita enrolação para uma coisa que podia ser um pouco mais dinâmica, né? Uhum. Mas conforme passaram assim, aí eu vi com a visão diferente de vocês, já sabia o final. E aí é legal que eu fiquei prestando atenção no que eles falavam. Tem uma hora que ele chama, ah, você tá parecendo um fantasma. Fala, eu tive muita vontade de ir atrás dessas cenas todas pra rever desde o início. Sim, eu também. E aí tem tipo uma hora que Caroline tá acendendo uma vela e já foca no fogo da vela dela acendendo. Então assim, tem umas coisas bem sucintas que, como eu já sabia... Você vai pescando e vai vendo assim que eles colocam no decorrer do episódio. E quando chega a grande revelação, que eu achei que era uma grande bosta, faz muito sentido do que aconteceu. Só que parece que no livro é ambíguo, né? Não dá pra saber se é aquilo mesmo no final. Eu achei que eles fossem deixar ambíguo também. Mas ficou bem claro, eu acho. É, ficou bem claro que era coisa, né? Mas no livro... Você não sabe se é a cabeça dela ou se é, uhum. Se é o que é sobrenatural mesmo. É. Eu acho que a série deixa bastante ambígua também. Eu não achei, não. Eu achei que ficou claro. Principalmente pelo final do Johnny. É, menina. Ele aparece pra mãe depois. Aparece pra mãe. Tipo. Então vocês acham que de fato é fantasma? Uhum. De fato é fantasma. Ó, gente, spoiler, tá? De mentiroso pra assistir agora. Não, ela fala, a menina até fala, gente, não, a menina lá, a Mirren, fala assim, eu não sei como é que ele lidar com essa vida de fantasma e tudo. Ah, mas eu acho que eles, porque assim, tem coisas que dão muito a entender que são fantásticas, assim, tem informações novas, entre aspas, que eles dão pra ela, né, tipo, a Mirren falando assim, eu vi os quadros que minha mãe tava tentando restaurar, e aí, assim, então, coisas que a Cade não teria como saber, a menos que ela estivesse inventando na cabeça dela, né. Mas eu fiquei ainda, tanto que eu acho que, assim, a cena do Johnny com a mãe, eu acho meio, tá, tipo, eu preferia que ficasse só no, na dúvida mesmo, cada um interpretasse o que quiser. Eu acho, então, isso é uma coisa que eu acho falha, não sei se no livro tem, na série. Na série mostra muitas vezes. Cenas em que ela e nenhum dos Liars tá, e como que ela saberia que aconteceu aquilo, sabe? E aí você fica, porque eles que estão meio que contando e ela vai lembrando o que aconteceu, uhum. né? E mas tem coisas que acontecem, tipo, o pai conversando com uma das mães, só as mães conversando. Você fica, mas não era pra ter isso, se você chega no final e vê que eram lembranças que ela tava tendo, né? Então achei essa parte, não achei muito legal de enquanto mostrava, mas porque não faz sentido pra mim. Eu acho que é tipo assim, beleza, o que ela tava ensinando, ela tá lembrando. E o que ela não tava, eles estão mostrando aquele verão pra gente, assim, tipo, não é mas o... necessariamente só a lembrança dela. Então, mas pra mim, depois, no final, você amarra a série e fala assim, eles estão contando a história com as lembranças dela, não que tinha que ter. Ah, não, né? Mas porque, inclusive, ela lembra de coisas que não são eles que contaram, e ela, tipo, não, pensa então, coisas que não tá mentindo eles... ou não. É, então, mas por isso que eu acho que não, sei lá. Mas também... É porque eu acho que a série pôde fazer mais. O livro, pelo que você falou, o livro é menor e tal... Eu fui ver sobre as pistas que eles dão no livro, né? Porque eu acho que a série, ela tem a felicidade dela poder fazer, que nem o Zanon falou, tem uma cena que a irmãzinha da Mirren deita na toalha de praia com elas e fala, Cade, me conta a história de fantasma. Ela fala assim, melhor você contar pra Mirren, né, querida? Ela fala assim, aham, hilário. Tipo, e ela tá do lado da irmã, até o ponto que a gente sabe, mas na verdade ela não tava, né? Tipo, tava só ela e a Cade. A cena que eu falei pro Sasso, que me deixou muito na dúvida também, do que ela acha o celular do Johnny, né? E aí a mãe chega, pega o celular e começa a chorar, e o Johnny vai lá, começa a gritar com ela, e assim, na minha cabeça, a mãe super tinha respondido pra ele naquela cena. Sim. Não, mas não, né? É engraçado porque eu vi já sabendo, e dá pra ver que ela não tá nem olhando na direção dele. Sim. Ela tá, não, mas eles fazem questão de repetir a cena. Sim. Não, eu acho que foi bem feito o suficiente pra... Porque assim, a grande estranheza que eu tive quando começou o verão 17 é, ela chega, é recebida pelas mães, pela mãe dela e pela Caroline, né? E aí ela fala, eles não falaram comigo o ano inteiro, não sei o que, e aí ela encontra eles separados depois. E aí nessa cena eu fiquei, que caralho é isso, né? Tipo, eu não pensei no final, óbvio, mas eu fiquei, por que que eles não estavam lá? Porque assim, quando ela encontra eles, são pequei de amiga, não sei o quê. Tipo, eles não estão com nenhuma mágoa aparente, né? Não. Mas você fica, porra, passaram um ano sem falar com essa desgraçada, beleza. Você vai vendo, tanto que assim, eu fiquei me perguntando, será que ela brigou com eles muito sério em algum momento, eles não querem que ela lembre e tal. Você fica pensando. E aí, de fato, quando você vai ver... Tem várias cenas que estão as crianças, estão as coisas... E você vê, tipo, eles estão isolados numa casa, né? Tipo, eles não estão convivendo junto com os adultos. Sim. E aí você fica, cara, por quê? Tem uma hora que a mãe da Cade fala pra ela assim... Para de passar tanto tempo na praia e vai ficar com sua família. Sendo que ela tá com os primos, sabe? É que é família, família. É, eu confesso pra vocês assim, que de tudo que eu pensei, jamais pensei num sobrenatural. Mesmo com o Léo tendo falado o que ele falou no último episódio, eu pensei nessa questão deles não terem falado, deles terem cometido um crime, né, e assim, ela ter perdido a memória por causa disso, né, por causa desse crime que eles cometeram, e eles não terem se falado, tipo assim, tipo um pacto. Não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre o que aconteceu. E vamos dar um tempo nessa palhaçada aqui de mentirosos e vamos seguir um pouco a vida. Mas não teve nenhum momento que você pensou, por exemplo, eu falei pro Sassi, quando ela, né, que a gente tem aí o episódio maravilhoso da Corrida dos Limões, né, que o avô oferece uma casa pra quem pegar mais limão amarelo e a fortuna inteira pra quem pegar o verde. Aí a gente vê Johnny subornando as crianças, né, oferecendo faca de... sacrifício humano e tal, pra gente. Isso é muito bom também. E aí no fim, Gat pega os limão tudo e não ganha nada, né? Ganha só uma entrevista pra ir embora. E aí eu sou um racismo, né? Exato. E aí depois a gente tem a cena maravilhosa que, né, depois do jantar que todo mundo foge de todo mundo, a Cade chama o avô na varanda e fala assim, você é meio racistinha, né, velho? E ele fica assim, eu? Racista? Que é isso? Não vou saber de racismo nenhum, né? Né? Adoro indianos. E aí o avô cai com a cabeça na chão toda ralada, toda fodida. E enquanto isso, a gente tá tendo cena do presente do verão 17 com o Cade andando com seu avô numa pracinha muito idílica. E o avô falando que vai encontrar o Dr. Moriarty, né? Ele tá meio totoca também, né? Depois ele tá totalmente. E eu falei, esse velho morreu com certeza. Tá imaginando isso tudo com esse velho, gente. Eu achei que o velho tá com Alzheimer. Eu falei, não, ele ficou com problema, né, depois que ela derrubou ele lá, que ele caiu. Depois que ela derrubou ele. Não, mas eu falei com o Leózio que eu não percebi o twist, não percebi. A única coisa que eu falei pra ele quando começou o oitavo episódio, falei, não acredito que essa porra vai ser Lost. Mas vocês não ficaram pensando em relação ao que seria o grande twist? Tipo, nenhum momento. Imaginando, ruminando? Não. Eu só fui deixando a vida me levar, mas também. Eu acho que eu tava muito mais nesse lado da Mandy, de ser alguma coisa que eles fizeram de muito ruim. Entendi. E aí tiveram que encobrir. É, não, porque eu acho que a partir desse momento do avô, eu achei assim, alguém morreu e a gatinha tá imaginando. Teve uma hora que eu cheguei a pensar, tá imaginando tudo, o que seria péssimo, né, então, assim, todo Sim. mundo. E tem uma hora ali, quando o Get tá com ela, que ele fala assim, ela fala, ah, vamos voltar pra Beachwood. Ele fala, pra Beachwood? Não, a gente tá em tal lugar. E ela fica confusaça. E eu achei, tá, o Get então já era, né, bateu as botas. E aí tem uma cena que ela tá falando com o avô. Porque tem a cena que eles vão lá na... Eu acho que desconfiei alguma coisa de estranho quando eles vão lá na livraria, que ela tem o ciricutico. Isso, né? E aí ele fala, não, menino, a gente não tomou sorvete, nem foi livraria nenhuma, não, para de ser doida. Isso, aí eu pensei, ela tá... Tanto que ela fala o tempo inteiro, né? Eu precisava que ele voltasse, eu precisava não sei o quê, tipo, tudo que ela queria aconteceu. Eu lembro que tem uma hora que ela fala assim, eu acho que eu tô ficando maluca mesmo, eu acho que eu tô tendo alucinação. Uhum. Nessa hora, foi a única hora que eu falei assim, porra, será que tem coisa que realmente é só da cabeça dela? E isso vai ser revelado no final? Mas jamais imaginaria que... E aí, pela pista que eu falei que eles dão no início da série, que ele fala assim, eu li seu conto e adorei, que a gente descobre que é tudo na cabeça da princesa. Sim. Sim. E eu pensei que... Eu pensei que fosse tudo alguma coisa assim, pra encobrir e tal. Uhum. Mas nunca ia imaginar, né? E também pensei que ela, como ela tá, poderia ser uma narradora não confiável, né? Já que a gente tá vendo tudo tecnicamente pela visão dela. Sim. Dela não ser uma narradora confiável, ela tá confusa. Então a gente também vai estar confuso junto com ela. Sim. Mas o que eu acho que é bom da série é isso deles terem conseguido mostrar as cenas com os outros, né? Tanto com os adultos quanto com as crianças. Porque, assim, se fosse só ela estar com os Lies ali, aí no final, imaginei tudo, eu ia achar bem ruim. Só que como tinha essas cenas pra gente, né, ponderar as pistas, eu achei que foi muito bem feito. Eu acho que eles foram muito felizes em ir trabalhando essa coisa do verão 16 e do verão 17 simultaneamente, porque a gente não teve nem tempo de pensar em outras alternativas. Porque se a gente tivesse visto tudo que rolou no verão do 16, sei lá, até o episódio 4, e aí o resto da temporada fosse o verão 17, talvez a gente conseguisse pegar com mais facilidade o que tava de anormal ali. Mas como eles estão o tempo todo jogando com a gente de um lado pro outro... Essas relações entre ele, as coisas que aconteceram ou não aconteceram, fica mais difícil da gente cravar. Sim, tanto que eu tava vendo que no livro, o livro é assim, parece que tudo acontece no verão 15, e aí ela passa o 16 até o 17 pra voltar pra ilha, ela fica traumatizada, tipo, na cidade dela, e aí depois desses 2 anos ela volta, e aí tem história que as crianças estavam achando tudo meio assombrado e não sei o que, blá blá, só que me parecem pistas bem mais, tipo assim, falou uma frase aqui ali, como não tem o apoio visual também, né, acho que o livro não deve ser tão, tão fácil de passar essa prova, né, do que rolou. Eu acho que a única coisa que me deixou insatisfeita em relação a como as coisas se desenvolveram foi a questão do fogo na casa. Eu acho difícil. Que assim, eu acho... Eles não me deram um motivo bom que eu falasse assim, caralho, é isso, botar fogo na casa é o bagulho que vai trazer redenção pra todo mundo, redenção interna. Talvez o menino, né, que foi expulso da casa indiretamente, convidado a se retirar, mas a ideia nem foi dele, e assim, achei muito superficial o que foi dito pra eles terem botado fogo na casa. Concordo. Eu acho que assim, ela tem a ideia, eu entendo, porque ela já tava doida, tanto que assim, pra mim o grande mote é, tipo, ela tava doida e é isso, tipo, não é tipo, ela não entendeu, né? E aí os outros, né, deram palco pra maluca, né? Exato, o que eu achei bizarro foi eles darem palco, porque o gato dá, né, porque, ai, minha amada, beleza. Mas a Mirren, especialmente, que eu falei pro Sassi, é a minha queridinha dos Liars, né? Eu acho que ela era muito sensata pra dizer assim, ai, vamos, amiga, adorei. O Johnny eu entendo da palavra. A cachaça que bateu na mente, né? Cachaça bateu. O Johnny eu entenderia mais se fosse ele tivesse num momento de crise e falasse, vambora, vamos botar fogo nessa porra toda. Ele já tinha cagado, né? Que ele tava no negócio lá, então ele precisava da redenção dele do que ele fez, né? Até porque a Kate fala assim, vamos acabar com tudo pelo que a nossa família está brigando, vamos botar fogo nessa casa, sendo que tem uma ilha inteira. Pois é. É complicado. Tipo, elas iam continuar brigando pelas outras casas, pelo futuro, pela... Eles falam que os Sinclair são, tipo, sei lá, a 10ª família mais rica do mundo, terceira, sei lá o que que é. E eu penso, pô, você já botar fogo véio nessa casa. Eu tenho sabendo o velho cheio de casa, dando casa pra uma casa de Boston. Mas eu amei que quando o velho bate a cabeça, a mãe dela fala, acha esse testamento e se não for bom pra gente queima. Exatamente. Gente, a mulher, a mãe morre, a mãe nem esfriou ainda, elas já estão disputando tudo da mãe, as joias, as peças de arte. Olha, um babado. Não, e elas espezinhando alto no jantar maravilhoso, né? Gente, a cena do jantar é tudo pra mim. Tudo pra mim. Caroline fala bem assim. Ai, é de acre na cena do Caroline jantar. Acabou de acabar com a vida da filha, né? Queimar os quadros dela, tudo. E aí ela chega no jantar e fala assim: pai, não se preocupa com o Miriam, que eu sou ótima mãe. Diferente de Mamie Gunner, que acabou com a vida de Johnny, né? E aí minha amiga tá assim, quê? Aí outro fica gritando, humilhada. Eu amo também a cena que elas estão na floresta brigando por limão. E uma fala assim, tu pegou Dirty John no, né, o peixeiro. E a outra fala assim, tu chupava os traficantes e tudo pra conseguir mais droga, né? Tá falando que os bandidinhos que tu chupou, tá falando de mim. Olha... Gente, essa mulher me transa na quadra de tênis. Me transa. Eu adorei que ela era super escrotinha, né? De repente ela fala assim, não seja carinhoso comigo. Quer tomar tapa na cara, enforcada. Na quadra de tênis, que coisa mais desconfortável. E a filha dela podia chegar ali em qualquer momento. Eu amo quando a irmã fala, você tá marcada aqui, né? Ficou uma marca da rede. Ah, eu preciso fazer uma outra retratação, né? O menino Remit, no começo ele é muito ruim, mas ele vai melhorando, ele é um ótimo ator. Eu acho que ele é insumo, mas ele é sempre um ótimo ator, desde o início. Não, no começo eu achei ele chatão. É? Né? Achei que ele é chatão porque o personagem é, mas eu acho que o ator é muito bom. Não, eu não achei que não. Porque a menina, o problema pra mim, a menina é muito ruinzinha, né? Ela é péssima. Eu falei pro Sassi, o elenco inteiro é muito bom, com exceção do protagonista. Aí eu acho que no começo, como tá todo mundo tentando ajeitar no tom dela, não sei. Mas aí depois vai melhorando. Tu acha que eles estão tentando se igualar a ela? É, se igualar pra baixo. Nivelando pra baixo, né? Eu amo. E eu acho que ela entrega na última cena, que é quando ela grita o nome de cada um, né? Vendo a casa dos cachorros pegando fogo. Gente, assassina de cachorro. Aquilo não me... Ela podia matar todos os assassina filhos. Assassina de cachorro. O vô, mas os cachorros, pra mim, eu acho que... Não podia. Ali eu falei, por mim podia ter morrido folgado essa vagabunda. Eu amo que tem uma hora que o avô vai contar pra ela, porque assim, o avô, ele é tão mega evil que ele não só encobriu o negócio da neta, eu não entendi como é que ele achou ela na praia até agora, porque ele tava internado, né? Mas vamos fingir. É. Ele fala pra ela assim: você queria que eu contasse pra alguém que você foi uma jovem criativa com instintos incendiários e maus tratos animais? Ou você preferia sair como heroína? Pois é. Tanto que é isso, né? Eu fiquei sem entender, porque mesmo imaginando que algo pudesse ser rolado, eu pensei, como é que tá todo mundo tratando ela tão bem, né? Mas eu gostei menos o avô, né? Que ele sabe Eu gostei da explicação dele ter falado, ó, não vou contar, porque você é a herdeira próxima, né? É o legado, né? É o seu legado, e se eu contar pra tuas tias, você tá fudido. Então, eu tive que inventar essa desculpa pra isso, e por isso que eu achei bem legal essa saída. Mas ao mesmo tempo, estamos protegendo o Cade de contar, porque ela se treme toda, não sei o quê. Ah, agora que lembrou, vou fazer um photoshoot, uma entrevista, tá? Se comporte. Cara, as fotos de família, gente. Sempre um evento. Sempre um evento sensacional. Sim. Vamos explicar para as pessoas que por acaso não viram sério o que é que rolou de verdade, né? É verdade, verdade. Fazer o quebra-cabeça. O que acontece, gente? Depois de muitas confusões da família Sinclair, Cade e os primos ficam sozinhos na ilha para fazer a faxina, né? Ah, é que tem esse grande plot, né? Mas assim, agora a gente tá sozinho, o que, que a gente vai fazer? Aí eu falo, eu tiro a mesa, o outro lava a louça, eu enxugo, eu seco. Isso. É a grande versão deles. Aí Johnny faz o Risky Business, né? Com o Tom Cruise e tal. Eu amei. Porque como o avô bateu a cabeça, que como o Sassi bem falou, o queijo derrubou o véio na pedra, as mães vão atrás, né, pra garantir. E a Cade fala, dispensei os empregados, porque a Cade ficou muito militante depois que Get ensinou pra ela, né, toda o 6x1. Ah, é? Você sabe o significado do limão? ele sabia que o emoji era um limão, né? Sim. Ele não é bobo, né? Nem inocente. Nem inocente. Então eles ficam pra fazer essa faxina na ilha e eles falam assim, porra, agora a gente vai acabar com essa toxicidade da família Sinclair. E aí que a gente fala assim, menino, tem um plano perfeito, né? É a prova de furos, que é vamos botar fogo em tudo, tá pegando fogo, bicho. Só e aí eu achei maravilhoso fogo, né? Que o plano é bem assim. Remit vai pro sótão pra começar o fogo. Rizizinha, Mirren, vai pro outro canto lá. E Cade fica na sala, que é a única saída que tem da casa, esperando os outros. Aliás, esperando não. Quando der meia-noite, eu vou soltar o rojão. Get vai ficar no barco esperando eles. Aí ela fala, fiquei doidona de adrenalina, saí botando fogo em tudo, nem olhou se alguém ainda tava na casa ou não, sendo que assim, só podiam ter passado por ela pra sair, né? Mas na loucura ela não percebeu. E ela ainda volta pra casa pra salvar os cachorros, que ela lembra que mamãe deu calmante e ela trancou no quarto, né? Trancou os cachorrinhos. Meu Deus, que pecado. E mais, pelo menos ela outra, voltou. Voltou, mas e outra? Ela conta que Get só passou por ela e ela não viu, porque ela foi buscar o colar das joias de vovó. Ela precisava daquele colar. É isso. E aí, três laiazinhos, né, queimaram lá dentro. Foram passear, né? Gente, e assim, a gente fala... Assim, eu não né, criei um vínculo enorme com cada personagem, mas eu achei a cena muito boa e deu pra sentir a dor dela, assim, muito bem, por mais que a atriz seja péssima. Sim. Não, eu me emocionei, falei pra você que eu me emocionei nos reencontros dela com o fantasma da Mirren e com o fantasma do Johnny, né? O Gatch, eu falei, tá bom. Mas o deles dois, eu me emocionei de verdade, deu uma chorada. É. Achei muito foda. Eu amei essa cena também da casa pegando fogo e eles, cada um com a sua distração, né? Eu amei quando o Johnny falou assim, vou deixar... Gente, ninguém taca fogo na escada, porque a única forma da gente escapar é pela escada. Só que, meu irmão, eles tacaram tanto álcool pela casa que o fogo lambeu tudo em segundos, porque fogo é isso, né? E eu falei pro Henrique, eles começam a atacar as querosene e eles estão jogando neles mesmos, inclusive, no processo. Eu falei, gente, mesmo se não tivesse rolado a burrice de Cade, eles todos já estavam queimados desde o início. Agora, eu acho que se eu fosse Mirren, eu tinha me tacado junto com o quadro. Né? Tá tudo pegando fogo, pulava logo. Foda-se, eu vou morrer, ou eu vou morrer queimado, ou vou bater a cabeça aqui e vou morrer. Então. Ou então eu vou só quebrar as pernas e vou sobreviver. Eu me tacava, mas enfim, ela não pensou. Pensou em ir por dentro da casa e se fudeu. Mas se eles tivessem pensado, eles tinham todos tacado tudo e depois tacado na sala e saído juntos, os três de mãos, né? Uhum. Pois é, acho que eles pensaram... pensar não é o forte do Sinclair, né? Não, é adolescente também, né? Não dá pra querer muita coisa. Mas eu acho que... Se fosse as três Leila Véia, iam fazer igual. Menos o velho... gostou. Menos o velho gostou. Aliás, fica o alerta, né? Que a Mandy falou aí do prequel, né? Da Family of Leylas. E, né, já tem a teoria de que as Leylas mataram a irmã. Sim. Rosemary. E aí tava falando lá, né? Que trocaram, que quem a gente não tinha matado não era a que matou, né? A que falou, era outra personagem. É, o que eles falam é que assim, a Caroline fala que no verão 16 dela, né? Então, o verão que ela tinha 16 anos, aconteceu algo, Nana. E eu falei pro Sassi, a protagonista do livro é a Carrie, que é a Mamie Gummer, que é a mãe do Johnny. E aí eu acho que eles já devem querer, porque eu não sei se eles pretendem fazer essa série com elas mais velhas tendo flashbacks, né? Se eles não querem valorizar mais Candice, que talvez seja mais disponível do que Mamie Gummer pra fazer muita coisa. Pode ser. E é mais barata também, né? É, vai ter que ter Johnny também, né? Vai ter que ter Remite lá, que agora vai estar famoso. Eu acho que eles têm mais chance de sucesso mostrando o verão de 16 delas do que seguindo com o plot do fantasma, tá ligado? Até porque não tem continuação do livro pra isso. Então a gente até porque Cade foi viver independente, né? No barco, sem seu quarto. No livro, o Johnny aparece pra mãe também. Ah, sim. É? Aham. Eu achava que era invenção da série. Não, ele aparece também no final. Tanto por isso que fica a teoria, se era tudo da cabeça dela, por que ele apareceu pra mãe também? Mas a família é toda lelezinha, né, amigo? É. Pode ser ela imaginando também, o avô imagina. Eu acho que o Sinclair parece aquele tipo a monarquia inglesa, que é tudo primo, aí vira filho, aí fica lelé feio, né? E, pois é. Essas aberrações. E ela tinha voltado a usar droga também, né? Também. É, e ela é a mais cagada, né, gente? Drogada, prostituída. Enfim. Teve que usar toda a fortuna dela pra livrar o filho. Ele é meio que ele é minha Hotman deles, né? Sim. Olha, a mãe de Cade tem um grande segredo que até agora eu não entendi qual era, vocês entenderam? Não. Eu acho que ele é sapatão. Porque ela fala, o amor da minha vida não foi seu pai, não sei o quê. Então, e ela não pode falar, e o velho impediu, só pode ser sapatão ou era um cara preto. Que não tem. Eu amo que tem uma hora que a Miriam fala, né? Porque ela diz, ah, minha mãe também, o pai, o avô obrigou ela. Aí ela fala, sua mãe tinha algum namorado negro secreto que a gente não tá sabendo? Pois é. Mas até isso pode ser explorado na continuação, nesse prequel continuação, né? Que se ela era sapatona. Aí vai ter uma menininhazinha indiana que era sapatona também. E vê que a família porque pelo que eu entendi também, a série criou bastante coisa. Tipo, o Johnny não era viado no livro. Socorro, é um corra indiano. Não, eles falam no livro, eles só tem também muitos fantasmas e tal, só que eles não falam diretamente de verdade, não. Então acho que eles criaram bastante coisa, devem criar também pro livro das Leylas. Uma coisa que eu gostei é que, assim, eu como homem branco hétero do micropênis, pode ser que eu não peguei, mas assim, a construção do velho ser um grande um racista, porque assim, logo você vê que ele é um chatão, mas eu, tipo, não percebi umas coisas, uma coisa ali. Amigo, outra, como né? Assim? Não, eu sabia que ele era um filho de uma puta, mas. Ele já no início, o Get tá na mesa, ele fala assim, ah, porque orientais, não sei o que, não sei o que. Ah, sim, assim. Não, ele era um velho Bolsonaro, isso eu já sabia. Mas aí depois que ele fala no final, lá, aí o menino começa a falar pra Kay de tudo, aí fala, gostei assim do jeito que fizeram esse velho. Não, eu acho que apesar de serem. Pai, né? Mas tudo bem. Sim, como a gente falou, serem barras de gente rica e tal, eu acho que eles trazem algumas discussões bem interessantes à tona. Eu acho que é tudo bem feitinho, assim, no final, assim, tirando os primeiros episódios meio chato, depois ele fica bom, assim. Eu gosto muito da cena que o Johnny tá pra falar com a mãe, que ele quer falar que a viada dela não deixa, né? Fala, filho, deixa pra depois. Ele fala, ah, eu não sou um bom Sinclair. E aí o Will, que é o irmãozinho fujão, fala pra ele assim, ah, se você quiser, tô aqui pra conversar, acho que você é um bom Sinclair, sim, tá muito fofo. Quiser, tamo aí, né? Pode fazer um verão dos 15 com os três, né? As gêmeas dos e... Dos Littles. Ah, até é, dos Littles também. É verdade, aí mais um spin-off. É as Leylas, os Lyres e os Littles, né? Os L. Faz o L, né? Faz o L. E os Lulas. Gente, sabe o que eu amo? O nome do quarto episódio é The Fourth of You Lie. Adoro. You Lie, mano. Mas aí, uma outra bastante crédito pra série é que ela traz uma problematização, né, via Getty, dessa viagem incrível que ele fez, e ele voltou super com consciência de classe, etc, vendo que, tipo, ele não fazia parte da família, que ele era mais um agregado, e lá, e que ele nunca seria, e lá. E tinha tudo pra ser um grande textão lacrador, mas ele é impedido por pessoas que falam assim, pô, beleza, eu entendo meus privilégios, eu entendo que as coisas acontecem dessa forma, mas eu sou uma pessoa e eu não vou mudar tudo isso. O que você quer que eu faça? Tipo, o que eu posso fazer dentro dessa estrutura gigantesca que eu vivo? E no final, de uma forma, obviamente, bem, diversa, ela consegue, a Candy consegue fazer um rompimento com essa estrutura toda. Quebra a roda, né? Quebra a roda, mas sem isso, eu vou, igual a mãe dela fez, né? Vou me revoltar, vou me rebelar, vou me afiliar ao PT, nada disso. Eu achei sensacional aquela fala que a repórter chega, né, pra falar com ela. E o avô fala só assim, eu queria que você falasse umas palavras sobre a tradição da nossa família, sobre a excelência e tal, e não sei o quê. E aí ela fala assim, eu não posso fazer isso. Tipo, pronto, simples. Não vou mais fazer isso. Pronto, sai. Exato. Que é o acho que foi pode melhor ser... do que ela fazer qualquer textão, expor, falar, meu avô é um racista, coloque aí na revista, sabe? Fogo no racismo. Você quer que eu fale? Então eu vou falar, senta aí. Você quer me calar? Agora eu vou começar a hablar. Vou hablar pra caralho, mas não, ela foi realista. Ali, ela fugiu um pouco do sensacionalismo que qualquer série poderia tentar fazer. E na simplicidade, ela fez aquele, mais do que um protesto silencioso, ela rompeu ali com aquela família que sempre quer aparecer, e quer aparecer perfeita, e blá blá blá. E de repente, e a mãe também, né, teve um avanço ali de falar, não, a escolha é dela, não vou pressionar. Exato, também gostei bastante. Enfim, gente. Outro título aí, hein, When Lies Give You Lemons. Adoro! Ai, meu pai, jamais pegarei num limão novamente sem lembrar dessa série. Mas assim, gente, é uma bolseira adolescente, né, gente? Que tá me falta, né? Eu tava falando assim, cara, eu comparando com o Verão que Mudou Minha Vida, né? Que pra mim é uma das coisas mais insuportáveis que eu já tive a oportunidade de chegar perto. Eu acho essa série, assim, no seu pior episódio, ela já tá anos luz à frente da outra, porque realmente. Momentos de neném. Das séries que eu vi esse ano, completas e tudo, foi uma das que mais me entreteu. Não, teve começo, teve meio, tem fim, tem desenvolvimento, tem personagem bom, tem historinha boa. E, por exemplo, eu não acho que foi, como, né, a gente tinha brincado com o povo disso, o maior plot twist da história da literatura. Eu acho que é um plot twist que já foi feito algumas vezes. Mas eu acho que na execução da série, não sei se no livro também, é muito, muito competente e né, que nem o Zanon tinha falado, que ele, pelo que ele leu, ele achava que era tirado do cu, e a gente vendo no decorrer da série, não é, assim, realmente tem um embasamento, a série te despista, mas ela não tá em nenhum momento tentando te jogar numa direção muito oposta, pelo contrário, né, ela dá o caminho ali, então, eu achei super positivo, fiquei feliz de ser surpreendido no fim das contas, né, apesar de eu ter teorizado 10 mil coisas no caminho. E no momento ele não te engana, né? Não tá te mentindo nada, ele tá te mostrando pedaços. Você só tem que tentar juntar ali e fazer. E o soco no Tyler Perry, né? Que é uma série adolescente, tem mais do que o filho no filme lá da Taraji, né? Que em vez de ter momentos em que as pessoas estão achando que ela tá confusa, não, ele mente, ele muda a realidade totalmente, né? Pra justificar uma coisa. Não, e ele fala, acho que ali na metade da série, sei lá, bem perto, a mãe dela fala pra ela, eu já te falei, já te contei essa história várias vezes, do começo ao fim, e você não quer ouvir, quando eu te conto, você surta e você tá, e você esquece tudo. É uma boa saída também que deram pra esse rolê aí. Então. Pois é. É uma parada incrível, né? Pelo tamanho do drama que foi, você aceita, né? Se é possível acontecer isso ou não, na realidade, não sei. mas você aceita pelo tamanho do trauma que foi, entendeu? E vem cá, vocês acharam em algum momento, porque o Henrique tava putaço, achando que era só o negócio dos cachorros quando apareceu. Eu falei, Henrique, falta 40 minutos de episódio, eu tenho certeza que não vai ser o grande trauma dela foi os cachorros terem morrido. Vocês acharam em algum momento que era? Não, aí que era não, o grande, não. Que era o grande, não, mas certamente é, eu achei que ela ficou doída pelos cachorros. Uhum. Não foi uma coisa que saiu do cu também, não. Mas se fosse, eu ia ficar muito puta. Ia ser da hora se ela tivesse morrido. Ela tivesse morrido e os outros estivessem vivos, né? Olha aí. É. Teve uma hora que o Henrique, a gente chegou a pensar que ela era o avô. Quê? Porque o avô tava tão lelé e eles estavam falando da questão cerebral. Eu falei, gente, será que essa ela que a gente tá vendo aí já é o avô querendo viver a vida dela no lugar dela depois que ela morreu? Meu Deus! Gente, depois imagina, aparece no final do episódio, quem tava jogado na areia de calcinha, se tinha era o avô. Beijo, calcinha. Eu queria ver o velho de calcinha. Aliás, eu acho maravilhosa a cena que ela sai correndo, tirando o vestido assim, todo sim, queimado pra gente. Em chamas, né? A Katniss, né? These girls on fire. Belíssima essa cena. Ela correndo até o mar com o vestido todo queimando, assim. Belíssima. Justifica tudo, né? Justifica porque que ela tava seminua na praia, porque... Enfim, ela correu pro mar porque o bicho tava pegando fogo. Não, e eu amo que ela tá com um negócio na cabeça, assim, na testa, que eu brinquei até que era o chip, né, do robô. E a gente pensa, porra, ela levou uma porrada na cabeça e tá, e no fim você vê que foi um negócio da casa, que quando ela foi pegar o colar, ela dá uma pancadinha, assim, eu falei, gente, parabéns. Amarrou tudinho. Que bom. Eu amo. Dá vontade, né, PLL? Que? Porra! Se a gente for falar nada. Da vontade aqui... Do nada, gratuitamente. Série da geração. Tô muito ansioso pela série das Leilas. Ah, eu também. Ai, de preferência, se fosse com as mesmas Leilas fazendo papel de novas. Aí seria tudo pra tipo mim. Tipo, eu, né? Em breve farei 15 anos. Eu acho que seria tudo na minha carreira. Mas eu achei a dinâmica delas realmente assim, um negócio muito interessante. Assim, tipo... Sim. Beleza que não é novidade, família rica e tal, mas eu acho que as três em si, elas tinham personalidades bastante fortes e, né, diferentes mesmo, fossem três patricinhas ricas. E eu gostaria de ver esse paralelo, tipo, do presente delas, né, agora órfãs de filho, com elas adolescentes causando. Eu também. É, mas elas devem ser, assim, uma história que elas eram muito unidas e alguma coisa que começou a separar elas, que elas viraram, que elas viraram. E a fala da irmã, né, quando eles revelam que ela tinha uma irmã que morreu, eu achei muito boa também, acho que a Caroline que fala assim, pra uma pessoa como nosso pai, que tá sempre decepcionado com alguém e tal, lógico que a filha dele favorita ia ser a que não cresceu, e ele tá vendo o videozinho da menina Rosemary. Sim. Sim. É verdade. Mas na razão, foi um lacre triste. Porra. Foi um lacre cis, essa cena. Um lacre já. Branco, né? Grata surpresa. E feio. E doido. De micropênis. Ai, gente, vejam Mentirosos, que realmente um destaque. É verdade. Valeu tudo que pagamos no Amazon Music aí pra produzir a série. Que o parente do Sácer pagou no Amazon Music pra gente ver. Que ódio. Ai, ai, mas menino... Vamos aqui para comentários, então, das últimas duas edições, né? Vamos. 456 e 457. Começando com um comentário da 456, né? Que foi o nosso especial aí. Early Adopters de A Vida Secreta das Esposas Mormon. Yes. Começando com Julinha Calda, né? Que tá lá na Holanda, mas sempre comenta aqui com a gente, dizendo, gente, muito obrigada por esse especial. Ai, de nada. Comecei a ver por indicação de uma amiga na primeira temporada e amo demais o quão bizarro é tudo que acontece. Sou 100% fã da Taylor. Queria comentar que eu tive uma percepção completamente diferente da situação com a Jen, ex-Affleck. Eu acho sim que ela é muito people pleaser e que muito que coloca ela nessas situações. Mas também acho que o marido dela faz um gaslight do caralho com ela. E ele dá todo jeito possível de colocar ela contra todo mundo o tempo todo. Eu consigo ver muito ela sempre se diminuindo perto dele e tal. E eu vejo ele sendo absurdamente manipulador. Inclusive em todas as pequenas coisas que ele fala ou diz depois que é mentira. Tipo dívida de jogo e tal. Ela só falar que não é bem assim, pelo jeito ele questiona e pressiona ela. Enfim, minha percepção é que ele é bem mais abusivo e manipulador do que parece na segunda temporada. E sim, eu acho muito louco elas falarem que não bebem álcool ou café, que o corpo é templo, blá blá blá, mas fazem tratamento de ketamina. What a fuck. De novo, obrigada pelo podcast maravilhoso, pra me lembrar de vários momentos que tinha esquecido. Beijos e coração. Olha, eu concordo com ela, que eu acho que a segunda temporada não mostrou ele tão tóxico quanto ele realmente é. Acho até que pra dar uma limpada na imagem dele, que ficou bem cargada da primeira temporada, e jogou mais, assim, pelo menos a edição, jogou mais a culpa pra ela, né? Dela ser essa people pleaser, dela querer... Enfim, agradar todo mundo e acabar mentindo pros dois lados. Mas eu acho que até esse comportamento dela é fruto do comportamento tóxico dele dentro do casamento, enfim. Acho que também é um reflexo disso tudo. Concordo com ela. Próximo comentário de Rafa Alves, também tá com a gente aqui sempre dizendo: meus amigos, como pode o poder da comunicação, né? Esse é um conteúdo que eu não me interessa em nada. Muito provavelmente eu não vou ver, mas vocês falam com tanta paixão, tanta empolgação, que pra mim é mais que o suficiente. Muito obrigado por me dar um conteúdo que eu não sabia que precisava. Já comentei uma vez e repito, poderia ouvir vocês falando sobre qualquer assunto por horas e horas. Amigo, não dá asas pra gente, que a gente faz, hein? Arrasou muito, Rafa. Já diria Renato Russo, né? Com quem você quer falar por horas e horas e horas? Com a gente. Próximo comentário aqui de Fabiane Vedana. Essa aqui ela é nova, Fabi. Dizendo: Fabi, nem acredito que eu tenho que ouvir para limpar a casa no feriado. Tá igual a Amanda. Olha aí. Lavando na cozinha. Ainda mais com esse que é sobre esse maior, maravilhoso, melhor, pior reality. Caras apaixonadas. Amamos. Próximo comentário de Luiz Duarte, também tá com a gente sempre aqui, dizendo: ah, não acredito que tenha o Darlan de volta nessa participação especial. Partiu ouvir no feriadinho. Vida longa ao logado. Vida longa. Próximo comentário de Gabi Fernandes, dizendo: gente, que episódio perfeito. Melhorou muito meu feriado. Eu assisto ao programa? Não. Eu uso o TikTok? Não. Eu conheceria essas pessoas se encontrasse na rua? Também não. Mas, no entanto, os comentários de vocês fizeram um reality de gente tosca parecer interessante. Adoro vocês e seus comentários, que tem até reflexão assistindo reality show. Parabéns. A participação de Darlan foi excelente. Beijos, boa semana. E torço sempre por episódios especiais. E que vocês fiquem ricos pra gravar mais sendo um hobby. Ai, amiga, vamos ver se sai nessa quina agora, hein? Por favor, por favor. Próximo comentário de Selmara Trindade, tá com a gente sempre aqui, dizendo: adorando ouvir Logadinho nesse feriado. Nem vou ver nada dessa pauta, mas faço questão de ouvir. E caraca, Darlan de volta? Que participe mais vezes. Olha aí. Hey. Próximo comentário de Fabrícia Mariano, também tá com a gente aqui direto, dizendo: os embaixadores das esposas mórmons no Brasil. Comecei hoje só por vocês. Confesso que de início senti falta da dublagem brasileira, mas já superei e estou encantada. Boa, boa. Uma convertida. Nunca errou. Nunca errou. Mas menino, começou dando dublagem e parou? Não sei, eu nunca vi dublado, então nem sei se tem dublagem. Não sei se tem dublagem. E o último comentário aqui do nosso especial das esposas mormon é do nosso querido OEA, que ele ficou tão impactado que ele fez nada menos do que 4 comentários. Meu Deus. Né? Eu vi. 4, na verdade, não, foram 5, né? Que ele botou, começa o primeiro aqui dizendo: estou assistindo a primeira temporada. Agora eu sei quem são Taylor, Whitney, Macy e Demi. Eu achava que vocês falavam Mom Talk e que elas faziam um podcast. Aí vi que é Mom Talk. E é tão engraçado elas tratarem isso como uma revolução. E logo em seguida, na edição, mostra que o Mom Talk é só elas dançando. Sim. A Whitney é necessária, é uma força motriz desse reality. A Demi é tão ardilosa. ela deu muito a volta por cima na briga com a Whitney. Eu não gosto tanto da Taylor nessa primeira temporada. Meu Deus, que nojo! A Whitney colocou o teste de gravidez dentro do bolo. Carinha chorando. Que nojo. Outra coisa que me dá asco, além do Sérgio Malandro, namorado da Taylor, é o carro imundo da Taylor por dentro. Que gastura, gente. Eu nem reparei nisso. É podre o carro dela. Podre. Um Sif e uma esponja resolvia tudo isso. A cabeleireira foi a única que não quis molhar o cabelo pra abertura da segunda temporada. Carinha chorando. Mas já teve a revelação, né? Ela postou que ela fez um take com o cabelo molhado, mas não usaram. Ai, caralho. Né? Nossa grande... Aliás, elas começaram a gravar a terceira temporada, Lacre Cis. Lacre Cis demais. Elas fazem um gaslight fudido. O Chase é um otário, mas não encostou na Demi. O Zack é um marido meio merda, mas só tava achando striptease vergonhoso. Eles são muito fora da casinha, carinha chorando. Que reality bom. A Whitney é tão coesa que ela continua sem pudor e é focada. Teve zero evolução. Sim. Pena que ficou apagada na segunda temporada. A Taylor parece ser a mais genuína de todas. Só que não vejo nela o que vocês veem. A história com Dakota é chatíssima. A mãe dela é uma tonha. Bem feito que tomou no cu no Natal. Velha besta, pra que foi lá? Demi é insuportável e também é protagonista das duas temporadas. Merecia o aumento. Quero ver como vai ser a dinâmica na próxima temporada com as outras quatro sonsas. Eu amo. Ela realmente tomou o protagonismo na primeira temporada porque ela desenrolou assuntos. Agora, na segunda, ela só foi hater. Agora comentários da edição 477, né, que a gente falou dos primeiros episódios de Mentirosas e outras coisinhas mais, começando com o Levi Ventura, que também tá com a gente toda semana aqui, dizendo: cheguei no vagão de Detroit, nem falamos, né, menino, a NBC Universal comprou os direitos pra fazer Detroiters no Brasil e no México. A gente tinha falado o quê? David Gay e Freya Detroiters, com certeza. O que ele ia entregar na primeira reunião é sacanagem. Gente, isso é muito bom, gente. Eu preciso de Davi. Botar ele e Vanessa Camargo lá na mesa, né? Boa. Mas ele é burro, né? Ele é burro, ia ser um dos primeiros eliminados, né? Porque Detentors dos outros coisas é tudo sem famoso, né? Só o US que é famosos, né? Ah, não, aqui ia ser famoso. Tem que ser famoso aqui, não quero gente normal, não. Até porque a gente tem muita subcelebre de reality aqui pra não aproveitar, né? Sim. Dei mais uma chance graças aos comentários de vocês e já devorei as três temporadas. Então estou esperando a oportunidade de acompanhar a temporada semana a semana. O Zanon foi perfeito descrevendo os brackets dessa temporada de Drag Race. Primeiro talento, segundo entretenimento e drama, e o terceiro eu tô dispensando. Terceiro é sobre roubo, né? Eu amo. Sou a favor de trazerem, né, mais drags das primeiras temporadas e outras drags que saíram logo no início, pra dar mais uma chance às pessoas de conhecerem e elas mostrarem o trabalho. Vi o trabalho de Mentirosa. É, se saiu no começo, é porque não ia render muita coisa. O 11, né? Pelo que o Zanon falou, vai ser assim, né? Só do começo. E é mais ou menos isso. O Leoz, eu queria dar uma chance pra Diva Mor no Drag Race Brasil. Ah, eu daria super. Olha aí. Imagina ela chegar no Anastasia. Ai. Eu amo. Vi o piloto de Mentirosos e fiquei confuso, porque o elenco é formado por gente estranha e parecida. Tive dificuldade de acompanhar quem é quem. Eu acho que o Get é imaginário na mente dela. Vou seguir a técnica de Leózio, ver o penúltimo e o último. Acho que já tá bom. Tem uma fala muito boa, né? Quando ela conhece ele, criança, ela pergunta: você é real? Você é real? Exato. E ele fala, acho que sim. Garoto. Ela fala assim: você é real? Ele fala, não, sou sobrenatural. De Almeida. Próximo comentário aqui de Erika Toretto. O quê? É esse grande cristal. Vem lacrar, gente. Que ela botou aqui: será que vai dar pra agendar, hein, Sasser? Beijo pra agenda atribulada e todos os podcasters. Né? Que foi graças aí a Amanda, né? Sabe se a gente vai conseguir agendar pra assistir o Wicked juntos, né? Olha, vamos ver. E ainda acho, ainda vou jogar mais, hein, que quando a gente estiver em São Paulo pra CCXP, né, ver também todo mundo junto, que ainda vai deve estar em cartaz. Ah, verdade. A aí, gente comprar a fileira inteira. Exatamente. Nossa, vamos ver dublado ainda. Não, vamos não. Não, filho, mas nessa data que vocês vieram já vai ter só dublado. Só não sei, aqui toda hora sai. Mas, gente, claro que não, garoto. A gente vai ver em São Paulo, amigo. É começo de dezembro, amigo. A gente vai ver em São Paulo, amigo. Aliás, fica um recado aí. Não sei se alguém tinha planos de ir na sexta, sábado, já tá esgotando os ingressos. Nossa, tanta coisa boa que deve estar anunciando. Mas não é de quinta ainda. Não anunciou nada. Ah, é verdade. Anunciou o elenco de Supernatural. Nossa, uau. É, eu vou na quinta e é isso, o resto é só curtição. Eu preciso comprar a quinta também. Compra logo. Eu e o Zanon já estamos aí pensando que a gente vai na confeitaria do Masterchef, César, para comer uns doces. Se você não tiver Orocá, você me fala que tem desconto do Orocá. Amo! Próximo comentário aqui de Gabi Fernandes, dizendo: excelente episódio, pessoas. A explicação do conflito Irã, Iraque, Palestina, melhor que a Globo News. Meu amo vocês. Deus. Não vi nada A Globo News tá fraca, hein, meu filho? O jornalismo do Logado tá melhor. A gente botando pra mamar. Amamos. Mas tem, a Globo News tem um historiador, um negão? Não. Não tem. E um biólogo de micropênis. Próximo comentário de Fabrícia Mariano, dizendo: eu fiquei muito animada com Mentirosos. Comecei esperando que fosse primeiro nível, primeira temporada de Cruel Summer. No segundo episódio, lembrei que li esse livro na adolescência. Eita. Era um sucesso no Tumblr 2012. Gente, é velho assim. Por enquanto, estou gostando da adaptação. Os protagonistas prometem. A protagonista sedenta com o indiano, remite gay, que é o melhor de todos, princesa Diana da Shopping de peruca e indiano pobre do rolê. Agora a gente contou tudo pra você, né, Fábio? Depois conta pra gente como é que você foi o final, que você lembrou. Próximo comentário de Selmara Trindade, mais uma vez aqui com a gente, dizendo: gente, vi Mentirosos Feios. Aí. Sinto que perdi maior tempo de vida vendo esses dois episódios. Que então, resolvi pesquisar o que acontece e achei que o plot twist que Léo elaborou seria ainda melhor do que o original. Sem contar que a atuação da galera teen não ajudou em nada, muito sem carisma. E como sempre, Logadinho salvando a semanha. Olha aí. Tá. Próximo comentário de OEA, dessa vez é só um. Dizendo: gente, sobre Mormon Wife, tá obcecado. Sobre Mormon Wife. Que definitivamente é um tópico secreto desse episódio, tal qual o mundo dos Yoshi colorido em Super Mario. Foi de mau gosto o hot take da Demi sobre a Jen, mas ela tava certa. A Jen é mentirosa. Não seria surpresa ela ter usado da gravidez pra sair pela tangente. E o mais importante, do Sinclair? Jen Affleck. Jen Affleck. Entendi. E o mais importante, o marido da Whitney come o marido da Demi no Confessions da sonsa da Macy. Gente. Quem mandou que o marido da Demi traiu ela foi o marido da Whitney. Boa noite. Não, se você vê o Dead Talk, você sabe que... Boiolagem total. Uma boiolagem escrota pra caralho. Extreme. Mas... até pra nós boiolas. Exato. Próximo comentário de Luciano Loureiro, maior maratonista do Brasil, né? Dizendo: duas ótimas surpresas quando abriu o episódio da semana. Quatro horinhas e o casamento indiano na capa. Filme LGBT leve é uma delícia. Cansado de ver o filme da nossa comunidade trevoso, cheio de combustido. E só vocês pra transformar gente feia em diversão. Amo. Tamo aí advogando por gente feia em todos os programas ultimamente, né? Próximo comentário de Sofires, dizendo: fala, galera! Fala, galera! Sofires. Pra quem quiser entender um pouco mais desse conflito Irã e Israel, indico o perfil da analista política @biazitagomes no Instagram. Ela explica tudo de uma forma bem fácil e até uma mula como eu consegue entender. Não fala assim, amiga. Você não é mula, não, amiga. Fica como é que é o nome da mulher? Por aqui? @biazitagomes. Vou procurar aqui pra... Bia Zaita. Eu adoro esses nomes, assim, que eu me lembro, tipo, muito Joselito. Joselito, eu amo. Bia Zita. O próximo comentário de Mari Barbosa, nosso jurídico aqui, né, dizendo: oi, lindos! Oi, Mari! Oi. Mais uma edição icônica que teve série ruim, drag race e política. Vocês são foda! Filme do indiano, achei bem bonitinho, apesar dos conflitos bem idiotas. O protagonista é bem chatinho, mas amei os pais dele. Próximo comentário de Dani Araújo, nossa mãe, dizendo aqui: amei o episódio, mesmo só vendo da pauta ao Viva a Vida. E quem dera se a polícia fosse eficiente assim, né? Imagina o valor desse colar pra eles se abalarem até o outro lado do mundo pra prender a polícia. Era o colar de pérolas das leilas. Sim. Sim. Joias de titia. Vamos deixar a licença poética. E Zanon, o Tiagão do The Chosen, foi substituído 3 vezes. 3 reais. E o Thiago também. E, gente, por que as séries brasileiras sempre cagam quando elas cagam nas outras temporadas? DNA do crime tá péssima. Um beijão a todos. Não acredito. Amiga, vou dizer que a primeira já era ruim. Spoiler, né? Mas não guarda no coração, não, Dani, que a gente te ama, tá? Beijo aí no maridão e nas crianças. Próximo comentário de Karina Rodrigues dizendo: ótimo episódio. Karina. Muito obrigado, Ká. Beijos. Próximo comentário de Paulo Jonas Nobre, né? Uma pessoa da nobreza aqui, dizendo: gente, a terrível final de RuPaul's All Star 4 não foi Monet com Jinx, foi Monet com Trinity. Beijos. Não, está falando do All Winners. Que a Monet perdeu pra Jinx no Sum. A Janelle Monet? Sim. Foi. A filha ou dela. Ou a Vitória Monet. Até porque a Monet com a Trinity, as duas ganharam do empate. É, então, do empate. Foi a o revista Monet mesmo. O pintor? Inclusive, a Monet perdeu pra Sheik Kule, que ganhou o papel de Iron Heart. Monet, amo. Mas entrou em The Traitors, né? Sim. Próximo comentário de Jorge Albuquerque dizendo: Invisible Boys sendo citada já é um grande avanço. Marcelo, embaixador dessa série no Brasil. Marcelo, todo dia tentando emplacar alguma coisa que a gente não vai assistir. Saudades de Pitch. Mas amamos. Amamos o ícone. Opa, não vi nem verei. Próximo comentário de outra Luciana, né? Nossa Luciana na Light Room, né? Doutora Gladys. Dizendo: rindo com Leózio confundindo José da Bíblia. Ai, gente, se eu achei que Paloma Duarte era filha de Regina Duarte, eu não vou confundir. Ah, mas isso aí todo mundo achou uma época da vida. Meu Deus, gente. E PS, pulando o bloco de drag race lindamente. Eu amo que ela é muito hater. Só porque ela é drag, ela tem esse negócio. É dragofóbica, né? Imagina quando começar o Drag Race Brasil, que a gente vai comentar a semana toda. Todos os Nossa, episódios. Ansioso. Imagina. Tá chegando, falta 10, 15 dias. Vem aí. Meu, nome é Tifamão. E último comentário aqui é para Gabriel Yuk, né? Bem-vindo, Gabriel. É pra ele ou é dele? É dele. Amor. Pra ele. Dizendo: comentando antes de terminar o episódio, para não esquecer. Mentirosos foi um livro, entre aspas, revolucionário entre 2014 e 2016. E mesmo assim, é um livro bege. Dei play na série e não consegui passar dos 20 minutos. Fui olhar a nota que dei na época que li, leia-se, 10 anos atrás. E foi 3 de 5. Ou seja, nota dó. Amigo, foi mais da metade. 3 de 5 é bom, né? É mediano ali, passando. O Sácio dá 6 de 10 para vários filmes que ele ama. Mas, menina, se você vê o povo lá no Scooby, se você entra, o povo só dá 4, 4,5 para todos os livros. Parece que a pessoa lê um livro, o livro já vale mais de 4. Olha aí. Nossa, os livros eu acabei de descobrir que eu tenho esse livro. No meu Kindle. Eita, como vai ler? Achei que era na estante, eu já tava com. Na sua estante. Não, no meu Kindle. Caralho, vou ler. Eita, como vai 250 ler. Páginas. 250 páginas. Sabe se é quem pôs aí? Foi um dos laes morto. Acho que não, hein? Pra poder conseguir dormir hoje, acho que não. E ele termina aqui com: vou voltar só pro último episódio, pra ver como vão contar aquela palhaçada. Todo mundo fazendo meu método agora. E pra não deixar a causa morrer, hashtag assistam The Pit. Nossa, gente, voltou com esse inferno aí. É. Gente, muito obrigado por todos os comentários aí que vocês deixaram nesses dois episódios. Vocês estão, né, arrasando, hein? Foram mais de 30 comentários, achei um lacre cis maravilhoso. É, arrasaram muito, então... Amigos, muito obrigado mesmo, e deixem comentários aqui nesta edição maravilhosa, que sempre fazendo Faustão aqui, né, são 1h13 de quinta-feira, né, que a gente tá gravando quarta-feira essa semana. É, então, meus amigos. 1h13 de quinta-feira, todos nós vamos trabalhar amanhã, mas estamos aqui, sim, fazendo o TT de vocês. Então, deixem comentários, elogiem muito Leózio, Amanda e Zanon, por favor. Só que eu peço pra você. É, ajudem os anões aí contra o cancelamento, né? Ah, é, né, é, gente? Levante uma tag aí pra mim. Abaixa o micropênis, é isso. Gente. Quiser mandar o esporro via DM pra não humilhar, pode mandar, pode mandar. É, manda que eu vou mandar tudo no cu também, né? Eita! Por quê? É, abaixa o micropênis aí pra Zanon. Não, é isso. Ai, ai. E, muito importante também, deixem a sua barra de vida no SED, o link do formulário. Gente, eu tô falando sério, eu sei que a gente falou isso algumas vezes, mas assim, estamos em situação de nothingness, né, pra fazer esse programa. Cara, não precisa, meu Deus, fazer um negócio mais elaborado do mundo, não, manda foca num vizinho, sabe, um negocinho. É uma bobeirinha. Ah. E aí, ah, então... A gente tá aqui, linkado aqui no link do podcast pra você deixar sua barra de vida lá, contar a história do seu vizinho, dizer que é sua, tá bom? Então, participe, se inscreva lá, deixe sua barra. E vamos pra minha chance de despedidas, então, começando com ele, o maior videomaker, apresentador e youtuber desse Brasil. Márcio Zanon, cara da malhação. Na academia, ele tem exposição. Gente... É isso, me segue lá no Instagram, Twitter, com o Zanon. Acompanhe meus vídeos lá no YouTube, Márcio Zanon. É, essa semana não teve vídeo, porque eu fiquei dodói. Aí fiquei dodói, Leonardo ficou dodói, agora Eduardo. A gente tá passando uma IST pra todo mundo. Eu fiquei semana passada. Ah, começou com a Amanda. Eu comecei o... A energia que tá baixa, né? A gente tá fazendo um web namoro, né? E aí, energia de mil moca. Tá fazendo canxiscan e tá passando, né? Aí você tem de um pro outro. É isso, ah, todo mundo sem prep, né? Vira esse cibernético. Sem capa, né? Todo e aí não tem vídeo essa semana, mas continuo escrevendo. Só não tô gravando vídeo, o que importa é isso. Mas segue lá, gente. Dá um like pra mim. Ajuda esse micropênis a ganhar dinheiro pra aumentar. Vou começar a te mandar os spams. Aumente seu pênis. Ai, ai. E você, dona Manducha? Mexendo de despedida. Graças a Deus, estou aí no Blue Sky, no Instagram, Media Gear. Tô no SED essa semana. Olha aí. Olha aí. E é isso. Vamos que vamos. Engajem meu Mormon Wives. Tô pedindo. Amamos, lacrecês. É isso. Muito bom, muito bom. E por último, mas jamais menos importante, ele, Leozinho. É, meus amigos. Essa semana aí tivemos dois podcasts, né? Dois. No SED, como a Amanda falou aí, essa segunda participação com a Joyce de Titia. É, a grande resposta se a Amanda ainda é crente ou não. Olha. E o caso que Sassi mais amou ler na história do programa, que foi da banda, né? Caso do Mullet. E tivemos o nosso Seriadores Anônimos anual, dessa vez sobre Amanhecer na Colheita, o livro, em que eu e Zanon mostramos pra Cisne, né, que realmente esse livro, né, entregou tudo. Sem prometer só nada. Eu comprei o livro para participar do podcast. Você já começou a ler, Eduardo? Comecei. Eita. Que você vai reagir no live. Acho que 38, amiga. Você comprou uma semana e tá na página 38. Amiga, eu durmo se eu estiver lendo. Assim. Faz isso, amigo. Faz eu isso. Durmo se eu estiver lendo. Eu durmo. Então, mas eu tô tentando ler no transporte público, mesmo não sabendo que não faz bem pra minha vista. Uhum. Né? Mas vou tentar ler no transporte público no metrô. Quando você chegar na primeira golada de leite, você conta pra gente o que você achou? Conto. Conto. É tudo que achei sobre o copinho cremoso. Leite frio e cremoso de Snow. A jota da gelada, né? E, gente, é sério, a gente teve esses dois episódios aí nos feeds e a gente está em petição de miséria sem poder gravar de novo, porque vocês não mandam nada. Complicado. Então, o formulário tá aí, né? Pra quem quiser usar. E com um elenco ótimo à disposição, sem poder pois gravar. É. Triste, muito triste, tá? Não sejam assim. Ai, ai, ai. Sofram, por favor. Vocês vão É isso. É, a gente pode mentir, não tem problema não. Se for, joga no chat GPT as informações. É. A gente tem um bate-volta maravilhoso, que é a única coisa que a gente tem aí. E não pode usar ele porque não tem outras coisas pra pôr no programa. Dá pra render duas horas? É. O único jeito. Entendeu, gente? Pelo amor de Deus, vamos ajudar aí. Ajuda a gente, mais uma linha pro país. Até parece que tá todo mundo feliz, satisfeito com a vida, não tem nenhum problema, uma barra, que isso? É, aparentemente tá tudo bem na vida das pessoas. Né? Não é porque a gente chega na hora do caso e fala, ai, que merda, mandem coisa melhor que isso, que vocês não vão mandar? Manda anônimo que a gente vai esculachar uma pseudo pessoa. Não vai ser. Esculachar um liar. O seu CPF vai ficar intacto. Manda um caso de Leilas aí pra gente, se você tinha Leila que vocês têm. Porra. Descobri que meu namorado morreu e fala comigo. Eu ia amar. Descobri que estou vivendo cercada de fantasmas. Meu avô é racista, empurrei ele da janela por isso. minha mãe mandou rasgar. Fiz uma corrida do limão. Mereço ganhar a fortuna. É isso. Descobri que minha mãe é safatão, mas ela me fala em código. Eu amo, amo. Mas, então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau, meu pequeno Guaraná. Pequeno Guaraná. Pequeno Guaraná, micropênis, né? Um podcast little, né? Feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you?